falando pra eles, o jogo, ele como ele vai ser lançado ano que vem só, então o fast play dele, ele não tem muitos detalhes de regras, né? Ele tá mais pra galera conhecer um pouco do sistema e tal. Você assistiu o Dungeon Mesh? Não, não conheço. Então assiste, muito bom. Dungeon Mesh é a galera que eles entram na dungeon e começam a comer os monstros. Tem um anãozão, que ele mora na dungeon e ele sabe cozinhar até tipo armadura inanimável. Não, é animal, assiste. Você vai ver que os caras, eles descem na dungeon por causa de um objetivo. O cara quer matar um dragão. E aí eles vão descendo, só cada nível da dungeon tem vários tipos de monstros, né? Parece um jogo que chama Torchlight. Torchlight é maravilhoso, aliás. E eles descem na dungeon, o cara desce na dungeon e eles conhecem esse anãozão que fica na cidade, só que ele mora lá, então ele sabe cozinhar vários tipos de monstros. Então, tipo, os caras matam uma lesma, ele sabe fazer uma sopa com a lesma e tal. O cara mata o goblin, então é bem legal. Então, na verdade, o Wilderfest, cara, é basicamente é um indie game, né? Um indie. Muito bom. E aqui, não, ele não tem... Por favor, Jeff, na verdade, uma folhinha, se tiver um... Ele não tem muito falando de criação de personagens, tipo de coisa, por causa do fast play dele. Mas como que funciona o jogo, tá? Os testes dos jogos. O jogo, ele é determinado em quatro fases, tá? A gente vai ter quatro fases ali na aventura, tá? A gente tem a fase livre. Livre, que vocês decidem o que vocês vão fazer. A gente tem a trilha. Normalmente a trilha, ela é separada em três fases, tá? Vocês podem na trilha avançar pro próximo mapa, né? Então andar ali. Valeu, Jeff. Andar no próximo mapa pra descobrir o que vocês estão procurando na caçada, que é a terceira etapa. Normalmente a caçada é quando tem algum monstro que fez alguma coisa, né? Algum animal, que vocês vão caçar ele por algum motivo. Vocês podem na trilha parar naquele bioma que vocês estão pra tentar conseguir ingredientes pra vocês fazerem as refeições, que vocês podem parar lá e fazer a refeição. Refeição, que é o banquete, ela recupera pontos de vida. Dependendo do banquete que vocês fizerem, vocês podem guardar como lanche. Aí o lanche vocês comem em batalha só. Seria tipo uma poção, vamos dizer assim, tá? Só que vocês precisam dos ingredientes. E tem comida que ela dá um upzinho no atributo de vocês. O atributo vira da folha ali onde mostra o lado esquerdo, que é o poderoso, preciso, ligeiro e capricioso. Aqui quando você mata o inimigo, dropa um frango, um hambúrguer, então. É, basicamente você consegue, você coleta as comidas. Então do lado esquerdo seria, vamos falar assim, força, destreza, esse tipo de coisa. E do lado direito, skills. Falando para um D&D clássico, né? Os dados, eles funcionam da duas maneiras. Vocês são ferais no mundo. O que é um feral? Que tipo de dado que a gente joga? D6, D8, D20. Tá? O D6, ele é estipulado nos seus atributos. Então vamos supor, eu tenho preciso 2, eu vou jogar 2D6, que é o estilo que vocês vão fazer. 2D6. Um exemplo, tá? Você olha o que você vai fazer. E aí você soma com a habilidade. Você pode fazer segurar a onda, que aí você joga um D8 junto com esse D6, ou você pode virar o bicho. Basicamente isso. É, porque vocês são ferais. Ferais nada mais é... Quem jogou Breath of Fire, o RPGzão, o cara, ele vira um dragão. É basicamente no 4 lá e tal. Ele é basicamente isso. Você pode jogar como um humano. Com as ações humanas, você joga o D8. E aí a ação que você quer virar o bicho é mais fácil de você acertar, porém... É, você tem essa questão que você pode causar problema pro grupo, porque você vai virar um bicho. E como que funciona o teste? Isso é bem legal. O teste, então, ele é basicamente assim, ó. Vou pegar um tesouro aqui. Vamos supor que eu vou fazer um ataque poderoso com o tesouro. Eu quero quebrar um... Você vai me explicar. Cara, o poderoso é força. Depois eu vou explicando novamente o que é isso. Então eu quero quebrar aqui com um golpe. Certo? Eu quero quebrar com um golpe um cadeado. Não, calma, calma. Aí eu vou perguntar pra você. O que você quer fazer? Você quer ir tranquilo ou você quer virar o bicho? Você virar o bicho... Você pode usar alguns traços, se deixar você usar os traços. E aí você joga o D20. Joga tudo? É, tudo que você jogou. Joga aí. Joga os outros. Joga os D6 também. Isso. Como que funciona o sucesso? O sucesso aqui, ele é determinado pelo seu dado de ação, que é o D20. Só que aqui você perde um. E os D6. É, porque quando você joga a vira do bicho, você perde um D6. Então aqui você teve um sucesso, que é de 5 a... 4, 5, 6. 5, 6, aqui 4, 5, 6. Depende do teste. Essa é uma falha. Só que aqui foi mais que 8. Então, na teoria, você fez o que você quis e foi um acerto crítico. Agora, vamos supor que eu joguei 3, D6 e um D8. No D8 eu tirei 4, aqui eu tirei 5, 5 e 5. Eu tive sucesso. Só que, como é de 1 a 4, você é um sucesso que não é tão efetivo quanto você queria. Então, vamos supor, eu queria amarrar uma jangada. Beleza, você conseguiu, só que ela não tá com um laço muito forte. Agora aqui pra cima, eu já amarrei uma jangada ok. E se eu tirar 8, significa que eu critei pra amarrar a jangada. Então esse dado de ação, ele vai determinar o quão bom foi o seu sucesso. Então você tem que ter sucesso nesses dois dados, né? E aqui, certo. Ó, os traços, por exemplo, todo mundo vai ter brilho e intuição. Você pode gastar um sucesso, tá vendo? Um sucesso. Então você gasta um sucesso e aumenta isso daqui em um. Por quê? Se tiver quatro, de um a quatro é um sucesso que você vai ter uma penalidade. Você gastou um sucesso seu aqui, virou um cinco. Certo. E intuição é basicamente que você vai aumentar a questão do seu raciocínio e inteligência quando tiver. Aí cada um tem os seus diferentes. Por exemplo, você tem que ameaçar, que aí tá vendo? Sucesso numa rolagem poderosa, então você pode querer gastar os traços. Vocês têm três níveis de harmonia do grupo. Vocês têm três pontinhos. A harmonia é assim. Ah, eu quero ajudar o Anix a fazer um teste ali. Você explica com o que é. O Anix tá tentando ser ligeiro ali pra passar escondido de alguma coisa. Eu quero usar, dar uma harmonia pra ele e tentar chamar a atenção dos guardas. Então aí, beleza. Faz sentido vocês perdem a harmonia. Já vou sendo guarda. Se o grupo zerar a harmonia, todos os testes de vocês, enquanto não recuperam a harmonia do grupo, vocês têm desvantagem. Como que recupera a harmonia? Se eu vejo que vocês fazem alguma coisa do grupo, ou quando vocês estão no seu banquete fazendo amizade com vocês lá, a harmonia recupera. Transformou usou o feral pra ter um sucesso lá, que é o D20. Se você falhar no feral, no D20, você tirar 8 ou menos, você perde uma harmonia também. Tá? Então o teste, ele é basicamente isso, ele é bem aberto. O que eu faço? Tal? Como funciona a ação? Então é basicamente isso. Você vai escolher qual habilidade que você quer. Pensa que é força. É, mira, ligeiro é mais estéril, essas coisas, capricioso é um cara mais inteligente, mais raciocínio. Você vai escolher se você vai fazer normal, segurar a onda, você pega o D8, ou se você vai querer arriscar, você perde um D6 e ganha um D20. Você diminui a quantidade de sucesso, porém você aumenta a sua chance de ser um sucesso mais efetivo. Golpe, por exemplo, aqui no meu utensílios e técnicas. É um golpe, certo? Qual que é o dano que eu dou? É o dano que você vai tirar no dado de sucesso ali. O dano que você tirou no A é o dano que você vai dar na criatura, na resistência. A sua vida é a sua resistência, que é o seu golpe. Ações. Como funciona a ação? Por exemplo, num combate, o monstro, ele tem uma ação maior, que são três ações, tá? E ele tem uma ação depois da ação de cada um. Ele sempre tem uma açãozinha. Vocês têm três ações. Ação lendária, fodeu. É, vocês têm três ações. Eu acho que nessa ficha aqui, se não tiver... Eu mando pra vocês... É, não tem aqui. Mas eu mando pra vocês como funciona as ações aqui. Eu mando no Ads, aí você manda pro Jefferson aí. Mas é bem simples. É, por exemplo, eu quero... Quer ver? Eu vou abrir aqui. Eu posso dar um golpe, tem o quanto custa. Por exemplo, aqui no meu é um golpe, é uma ação. Certo? Levantar a guarda, duas ações. Atacar, custo variável. Tem gente que consegue atacar com dois. Por exemplo, o cutelo tem um negócio ali que ele gasta duas ações pra dar um ataque mais forte. Ali embaixo do seu cutelo, eu acho. Da sua arma. Não tem ação 2, duas ações ali, ou custa 2. Corte limpo. É, eu acho que é isso. Custa 4 ações. Isso, então como que faz? Preparar custa uma ação. Todo mundo vai ter 3 ações. Então no meu turno, vamos supor, eu falo que eu quero preparar uma ação. Então preparar no próximo turno, eu tenho 4 ações, meu personagem. Aí eu tenho mais uma ação, ó. Quer, vou mandar, vou printar aqui pra vocês terem, é mais fácil. Aí vamos supor, eu quero comer um lanche. É uma ação. Ó, eu quero comer um lanche. Vou mandar pra você, Jeff, esse manda pro Jeff. Manda aí. Eu quero me mover. Me mover chama pegada, né? Que é aproximação. Então, na verdade, a gente consegue se mover. Não tem muito esse movimento igual no D&D. Você consegue se mover, o monstro também. Ele tá quantas pegadas? Ah, ele tá tantas pegadas de vocês. Mover costuma ação. Aproximar, distanciar ou agrupar. Tá sem celular, né? Tá sem celular, né? Então, ele é bem simples. Não tem muita coisa. Ajudar, se dá uma harmonia. Quando a gente for jogando, eu vou explicando pra vocês. Mas o joguinho é basicamente de ação. O monstro, ele tem uma vantagem. Né? Sempre vai ter essa vantagem. Quando a vida de vocês cai a zero, vocês ganham um de ferimento. Desvantagem. Só que sua vida tá cheia de novo. Cai a 2, tem ferido 2. Mais penalidade. Cai a 3, aí caiu. A gente tem trash morre. Então o monstro também. O monstro ele tem a vida, cai a 0, reseta. Porque tem um negócio que é perca. Se o monstro atacar, por exemplo, seu espeto, começa a quebrar, vocês começam a ter perda. Se vocês estão atacando um gorila, vocês cortam o braço dele, vai machucando, ele fica sem um braço. Tá atacando uma ave, ela bate com garra, bico, não sei o que, quebrou uma garra dela, ela só consegue atacar. Então meio que vocês vão machucando o bicho, corre RPG de videogame. Vai machucando, vai ficando mais fraco. Sim. Também. Mesma pegada. O joguinho é isso. Ele é bem simples, na verdade, né? A gente vai jogando, vocês vão entendendo. É, mais fácil ir entendendo no decorrer. Eu vou dar uma ideia. Ele, como eu falei, a regra dele, eu achei... Não é que é falha, mas não tem muita informação. Porque ele é um playtest rápido. Esse play é assim mesmo. Mas é bem legal. O que eu acho legal de vocês é essa questão aqui da origem do traço de vocês, tá? Se vocês quiserem mudar, pode, tá? Não tem problema. Mas ele é um playtest. Meu prato de origem vai ser o sanduíche de presunto. Sanduíche de presunto. Cara, é legal que o jogo, quando vai ser, ele vai ter as imagens dos joguinhos. E aí depois eu vou mostrar como... Ó, esse daqui é legal vocês ficarem, ó. Esse daqui é bom pra vocês terem. Quem mostra as perguntas que eu vou fazer pra vocês quando vocês forem fazer o banquete. Aqui em cima mostra sobre o poderoso. Tudo o que tem A é o que eu falei que é o dadão, ou D8 ou D20. Ok. E ali são as condições, tá? Ufa. Tudo é os dados de ação. Beleza? Ufa. Cadê o Google Fotos? Puta puta. Jeff, quer gravar já? Então. Já tá gravando, fez tempo. Ah, é? Então vamos lá. Tá na música do assim. Então todos vocês, tá? Vocês começam ali numa... Vocês estavam passando por um caminho, vocês são caçadores, tá? Vocês chegaram numa cidade, tá? Um vilarejo de Peikhu. Ah, também vai vir. Tentei mudar o nome. E aí vocês chegam nesse vilarejo, tá? É um vilarejo tradicional, ele parece aquele vilarejo dos ursinhos do Star Wars. De árvores, tudo um negócio meio na selva. E quando vocês estão chegando, vocês portam, todo mundo vê que vocês são caçadores, né? Já tem um certo experiência com isso. Vocês são abordados por caçadores clandestinos. Eles conseguem capturar vocês e eles conseguem também capturar o Pão Doce. O Pão Doce é uma criatura. O Pão Doce é uma criatura que anda com vocês. É um bicho. Okay, é esse bicho aqui, é um bichinho. Tá? Tipo uma tartaruga. Escalamos, tá? Ele chama Pão Doce. Alguns de vocês, se vocês olharem na ficha ali, por isso que tem aqui Feras Familiares Pão Doce. Isso, é um mamudo, tá? Esse bicho aqui é o Pão Doce. Que aí vocês. É tipo uma mistura de um bichinho tartaruga com umas garrinhas de lontra. Tá? Ela tem mais ou menos 3 metros de altura. Liga comprida, parecendo um tatu. Nossa. Tamanduá ali, na verdade, não um tatu, né? E ele é bem manso, assim. Você vê que como que a gente não comeu o Pão Doce ainda? Vocês têm amizade com ele, é algo que vocês, o grupo de vocês, ele sempre acompanhou vocês, estava junto, meio que virou um animal de estimação ali, livre, né? Pra vocês. Só que esses caçadores, eles pegaram... Mas se fugir, a gente come Pão Doce. Eles pegaram... O cara quer matar o... E aí, eles, com esse calor, né, com essas presas, eles conseguiram abordar todos vocês no meio do caminho, entrando na cidade, prenderam vocês numa jaula e roubaram de vocês os instrumentos, né, os utensílios de vocês, que eles são arcaicaços. São arcaicaços. Todas as ferramentas de vocês são feitas dos metais arcaicos. São metais de anos e anos atrás, quando a tecnologia era muito avançada. Então é basicamente muito difícil de conseguir destruir esses instrumentos e não sabe como fazer instrumentos arcaicos, né? São, por isso chama arcaicaços. Então isso é no mercado é muito alto o valor para vender e não são qualquer pessoa que tem. Subverte então a ideia do negócio. Subverte então a ideia do arcaico. Sim. E aí, na verdade, então vocês, todos vocês portavam cada um um arcaicaço, então, por exemplo, o cutelo, o besouro tem as luvas, tudo, e foram, eu acho que a luva do tecido do besouro, não sei. Duas luvas de forno. É, então tudo foi pego de vocês, e vocês, da hora. Vocês não tem mais. Na jaula próxima de vocês, o Pão Doce, ele tá com um espacinho bem ao lado, assim, você vê que ele não consegue, ela não consegue se mexer. Você vê que ela até espicha a língua longe, assim, da grade, aquela língua meio de tamanduá, lambe um pouco vocês, assim, depois lambe a sobrancelha dela, você vê que tá muito quente ali, né? E vocês veem que eles colocam todos vocês como se fossem várias... Sabe aquelas carrocinhas que vão pra circo, aquelas comitivinhas? Cada um de vocês entra, cada um numa jaula em cima dessas carroças, tá? E eles deixam vocês... Tem jaulas separadas, então. Vocês estão na mesma jaula, okay. Mas a Pão Doce tá ao lado de vocês e vocês tentam observar alguns outros animais ali que eles capturaram também nesse animagem, esses clandestinos, tá? Filhos da puta. Estamos presos como animais. Vocês estão presos ali. O interesse de vocês, óbvio, foi o arcaicaço, os itens de vocês, né? Então, você não tem, cada um não tem, né? Eles capturaram de vocês. Peguei essa porra dessa ficha por causa disso? Não, tem agora. Cada um essa chama? A gente mais pelado, básico. Peladão, vocês escutam alguns guichos também, né, de alguns animais, como se estivesse tentando sair, esperando, vocês não conseguem ver muito perto, porque são várias carrocinhas ali que eles pegaram, né? Uhum. Mas aparentemente são só animais, tirando vocês, o restante são bestas, só tá? Tirando os bestas. Tirando os bestas que foram tirando os bestas que foi capturada. Só as bestas que são animais. Só as bestas que normalmente são capturadas. Porque exato. Nós somos bestas ferais, né? Só pra a gente é besta. Só pra vocês entenderem os ferais, nesse universo que chama Una, tá? O mundo hoje ele chama Una, ele é um mundo Ele é, parece, como chama aquele jogo do PlayStation, que é a minazinha lá do... A mina, bem famoso, e aí ela vive... Final no, Fantasy. No mundo, hoje, que é depois do Apocalipse, que é tudo meio que robô, os animais são robô, e ela é meio que uma arqueira, uma índia lá, é bem famoso do PlayStation. Não é da minha época. Não, saiu agora o PlayStation 4 e 5, ela é bem famosa, esse jogo é bem famoso, gente. Daquele Horizon. Horizon Zero, é esse daí. Que é, Horizon, o que acontece? Então, hoje, no mundo que vocês estão, aconteceu uma tecnologia muito grande, anos atrás... Assim, o humano. É um pós-apocalíptico, então. É um pós-apocalíptico, mas vocês estão. Voltaram pra era tribal. Tem um reset no mundo. No mundo, só que a tecnologia tá lá escondida, que são esses itens que vocês têm, por exemplo, que é os arcaicaços, né? E aí vocês são um tipo de humano. Escaflone. Vocês são um tipo de humano que vocês têm esse lado feral. Por isso que vocês são os ferais. Vocês conseguem segurar o lado humano e tem o lado besta se precisar pra algum tipo de ação. Okay. Vampira. Todos nas jaula, todos presos com essa situação, tá? Eu tô mordendo a barra da jaula. Você tá mordendo? Tô mordendo. Você vai tentar quebrar ou você vai morder por morder? Tô irritado ali, mordendo, tentando quebrar, né? Legal. Obviamente sem qualquer sucesso, tá, né? Mas vamos tentar fazer um testinho pra gente começar. Eu tô aquele cara inquieto, né? Que vai pra lá, vai pra cá, dá uma cabeçada ali, começa a morder, dá uma umbrada na porta da jaula. Vamos só fazer um testinho pra gente já ir pegando o hábito do negócio, Jeff. Então vamos lá. O que você vai fazer? Você tá mordendo com força, acredito eu, que você vai usar um poderoso. É, mas a jaula é de quê? É de ela madeira? Ela é jaula... Aparentemente você não sabe se é metal. Então. Porque eu não tenho ideia, mas vê que é algo bem forte, amarrado ali com cadeado. Pensa aquelas jaulas de metais, que nem pegam animais, mas não é metal propriamente dito, tá? Mas, Jeff, pode jogar um teste, poderoso, não tem problema. Você vai jogar os... É isso que você decide. Se você quer jogar... ignorar tudo, virar o modo animal, né? Ou se você vai jogar tranquilamente. Bom, então são três dados do poderoso. Isso. Tá. Eu vou jogar tranquilamente por enquanto. Então você vai pegar um D8. Então eu somo um D8. Isso, exatamente. Ok. Então agora você vai jogar. Beleza. E as habilidades aqui eu uso alguma coisa? Então, vamos lá. Você tá tentando fazer com força, né? Com força. Isso, então que você vai. Você tá dando meio que um golpe. Um golpe, certo? Então, na verdade, o que você vai fazer? Umas cabeçadas, umas dentadas. Primeiramente, você vai jogar esses dados ali pra gente ver o sucesso. Tá? Beleza. 6 e 5, um 4 e um 4 no dado de ação. 6 e 5, um 4 dado certo. Então foram dois sucessos. É, você... Um sucesso, mais ou menos. É. É, então o que você pode fazer? Com a sua habilidade, tá? Você pode... Você tem um de habilidade aí? Nesse habilidade. Tem um. Então você pode pegar esse 1 e aumentar o valor de qualquer dado. Então o meu dado de ação vai ser um 5. Beleza. Então aqui você teve dois sucessos. Teve um 6 e um 5. Isso. 4, 6, 4, 5, 6 e um 5 aqui. Você começa a morder ali, você vê que começa a descascar, mas parece que você tem que ficar mordendo dois dias ali sem parar. Você não tem essa habilidade igual um animal que tem essa força. Até depois de amanhã eu consigo. Você vê o Elu barra ela, você não sabe o que é. Vocês nunca sabem se é homem ou mulher, o que é aquilo, tá? Mas mordendo ali... freneticamente. Seu nome é Tesouro? Meu nome é Tesouro. Tesouro. Não, não é Tesouro, é Tesouro! Você mistura com essas bases. Calma, mais um dia. Ninguém mais, só tem a gente ali. Só. Vocês e alguns dos clandestinos que pegaram vocês ali, como guarda, olhando, andando, conversando de um lado, parecem ser seres humanos normais. Assim. Mas eu digo com a gente só. A gente só vocês, gente. Só vocês três. O que compõe essa carroça que a gente tá? Tá, vocês estão, cara, basicamente... Palha, grade e tempo. Não, pensa que ela tenha como se fosse uma madeirinha, fosse um pallet, e é colocado em cima de vocês. Vocês estão colocados em cima desse pallet com a jaula. É. Não tem a jaula disso, de vocês. Então, na jaula sim. Na jaula vocês têm um cadeador mais bem grosso, amarrado com bastante corda ali. E é como se fosse, cara, uma carrocinha ali com uma... aparenta ser, nos dias de hoje, um cavalo. Mas vocês veem que é um animal meio estranho, com seis patas ali, ligando um cavalo. A gente está sendo conduzido para algum outro lugar. Nesse exato momento vocês estão parados. Ah. Como se fosse na entrada. Pensa que a cidade, vocês veem a cidade, ela não é muito cercada, murada. Só que vocês estão parados... bem na porta da entrada, como vocês fossem... Sabe quando tem uma feira na frente da cidade? Sim. Medieval? É a mesma coisa. É que não está rolando a feira, mas tem várias carroças paradas, okay. Ninguém dá mínima. Tá, claro, tá escuro. Tá de dia. Parece ser bem manhãzinha, assim, umas 8 horas, 7 horas. Algum desses captores, eles têm alguma coisa que lembra arma? A gente entende o conceito de arma? Entende, perfeitamente. Algum deles tem alguma coisa que se assemelha com lâmina? Faz um teste pra mim... só pra você... Você tem estudo? Não sei se você vai ter. Você pode querer fazer um teste ali de... Tenho, mas não tenho nenhum dado. Tá, não, você pode querer fazer um caspicioso ali ou um preciso. Tá, um teste de um dos dois ali pra tentar entender. Tá. Só pra você entender o que é cada um ali pra eles no começo, mas pra você entender também, Jefferson. O que seria um preciso? Se é algo mais focado, se é algo mais metódico, mais calmo. Um caspicioso é ser sutil, dissimulado, técnico ou astuto. Sim. Então, um é mais um raciocínio e o outro é um pouco mais inteligência. Sim. No caso, vai ser preciso, porque eu tô focalizando em algo. Como você não tem habilidade, você só vai rolar os D6. Eu tenho um. Ah, você tem habilidade no... Preciso, eu tenho. Ah, não, preciso sim. Mas não, a habilidade é skill, é o azul. Ah, tá. É assim, a gente precisaria usar ali um estudo, acredito. Ah, entendi. Eu. Não tem. Tá? Então você vai rolar um D6. Certo. Aí você pode escolher o D20, que é o virar besta, ou o D8 pra ser tranquilo. D8 pra ser tranquilo. Você vai um momento calmo, tranquilo, vamos jogar um D8 aí. Ninguém quer virar besta ainda, seis, não. 6 e um 3. Tá. Antes dele jogar, só pra você entender como funciona o Harmonia, você pode falar, eu quero ajudar ele. Aí vocês dão vantagem. Vantagem, dependendo do teste, é de mais 4 ou mais 6 que ele ganha pra usar. Nesse caso, tipo assim, a gente foi captado, ele tá mordendo, eu tô aqui só observando só. Beleza. Você tá fazendo o quê? Eu vou dar uma olhadinha nesse cadeado aí, que eu quero ver se existe uma possibilidade de a gente abrir ele. Jefferson, você olha ali, cara, por cima, você observa que eles estão usando umas roupas meio tribais mesmo, por cima, que é normal, como todo caçador clandestino. Você não tem ideia, mas fala, cara, provavelmente aquele pedaço de madeira que ele tá deve ser um bastão. Ali deve ser como se simulasse uma faca ou um garfo também no outro. Então pra você, o que ele tem ali, provavelmente ele pode usar como uma arma. Talvez não tão efetiva, porque não deve ser arcaicaço, senão eles não teriam roubado de vocês. Ou eles estariam utilizando. Então talvez eles não tenham tanto conhecimento de como utilizar uma arma desse tipo. Porém, você acha que ele tem alguma coisa que ele pode fazer de arma. Tá, então, no caso, eles abordaram a gente com instrumentos que seriam equivalentes a rústicos. Sim. É, são as mesmas armas que eles portam agora. Sim, mas nenhuma delas... consigo identificar que seria daria pra usar pra cortar uma madeira, por exemplo. Não consegue, tá. Pela observação. Você quer tentar já, como você ia fazer? É, eu quero primeiro analisar, certo, pra mim ganhar um bônus na próxima, se possível. Beleza. E aí eu, porque eu vou estudar um negócio primeiro, tá. Vou ver se é possível, se não for possível não adianta eu tentar. Não, você não precisa nem estudar, pra você aquilo é possível, você só não sabe se você tem ferramentas exatas pra quebrar aquilo ali. Mas você acredita que por ser uma pessoa de sobrevivência, por ser uma caçadora já experiente, mesmo você não tendo o seu arcaicaço, você acha que daria pra você quebrar, tentar ou fazer de alguma maneira. Porém, talvez chame a atenção de alguém ali. Sim. Que eles estão em volta. É possível. Vocês observam o Cutelo mordendo. Ô tesouro, dá uma segurada na emoção um pouquinho. Tá bom. A gente só sair daqui antes de 2 dias. 2 dias aqui dentro não vai dar. Tá bom. Não. Começo a morder mais rápido. E fico Vocês nisso. Como que ele tá mordendo? Tem um pano em cima da gente ou não? Não é aberto? Não tem, tudo aberto. Todas as jaulas elas estão totalmente abertas. A mostra do pessoal que tá lá fora também vocês conseguem enxergar. Vocês começam a escutar aquele granido bem alto. Você escuta uns bichos, você escuta uns gritos como se fosse de um pavão também, um animal parece mais forte, mas ao longo você observando, vocês não conseguem ver porque tem muitas jaulas em volta, assim. Principalmente a. Dá pra tentar, por exemplo, mexer no cadeado sem os caras verem, já que tem bastante coisa na nossa volta. Tá. Ou sei lá, não sei se tá pra outro lado, dá pra mim pôr eles na frente. Tá. Sabe, dentro da jaula pra os caras não verem a gente, eu mexendo. Você poderia tentar. Deixa eu só confirmar aqui com o que esses atributos aqui são. Você luta capoeira? É o besouro? O besouro. Você sou pode bom. Tentar, Tony, que vai usar... Besouro dos palmos. Habilidade. Tem ponto heróico. Tem ponto heróico. Tem um, quatro bonecos. Tem um coletivo. Você pode usar um estudo ali. Tá? Uhum. Você vai tentar Origem fazer algo, partes. Avaliar essa situação para ver se você pode uhum. melhorar. Ou você pode tentar uma manufatura ali também. De habilidade ali, tá? Não tenho nenhum. E aí como você quer fazer? É, o que ele vai fazer? Só para lembrar, a habilidade é ela te dá um dado a mais para aumentar. E você pode, como você quer ser ali, eu acho que acredito que seja um caspicioso ali, pode ser. Tá? Seria algo mais silencioso ali, mais stealth, né? Beleza. dois dados é um de 8. Lembram sempre que vocês têm um traço, tá? E antes de alguém jogar, vocês podem, se tiver alguma habilidade, falar, ó, quero usar um ponto de harmonia do grupo pra dar um bônus ali. É vantagem de 4, mais 4 ou até mais 6. Meus traços não servem pra nada. É, se você tira um não sucesso, nessa situação. Às vezes você consegue usar o nesse, brilho pra... Nesse não, caso, a, como que é o nome do seu personagem? Eu faço Lian. Lian. No caso, a Lian tá fazendo, tá conversando com o tesouro, fazendo a sua observação. É possível eu, com a minha observação, perceber que ela também tá observando? Você quer observar? Tipo assim, igual eu falei, ele tá mordendo, conversando com ele, eu tô aqui, ó, parado, olhando. Tá. Aí eu olho pra ela, eu percebo que ela também tá fazendo essa análise. Cara, você pode... Nem precisa fazer teste, Jeff. Você vê que ela tá... Enquanto ela tá conversando, você vê que ela chega próximo do cadeado. Porque eu tenho um traço aqui, que é de, a traço de intuição. Certo. Ele estabelece um detalhe com relação à situação, ou seja, a gente está numa situação onde a gente está em cárcere. Sim. E a gente está procurando uma saída, é uma situação. E eu estou vendo que ela está procurando isso, talvez ela tenha um olhar mais clínico que o meu, então eu posso beneficiá-la com isso? Pode, eu deixo você usar o traço. Na verdade, vocês gastam harmonia e alguém controla essa harmonia aí, vocês têm 3 no grupo, pode deixar 3 fichinhos, é a harmonia do grupo, vocês gastam harmonia, você gasta uma harmonia. E você dá uma vantagem ali pra ela de eu vou deixar um mais 4. Então, eu vou usar um. Eu observo ela. Lina, né? Lian. Se foca naqueles da frente. Eles têm as armas mais poderosas. Você vê que quando ele fala isso, você tenta virar o seu corpo de um jeito que você vai mexendo no cadeado e colocando suas costas na frente da sua mão. Então, eles ficam atrás, eles falam isso, você observa, você vira um pouco de costas e começa a mexer. Então, agora você tem mais 4. Pra aumentar os seus dados. Então, se você rolou os dados, você coloca mais 4 em qualquer dado que você quiser. Ok. E o cutela ali mordendo. Você vê que chega um clandestino, ele começa a bater assim com um pedaço de madeira. Sai daí! Sai! Sai daí! Sai! Que estranho! Nossa, não. Aí você vê que ele joga animal. Um pedaço de pó. Eu vou comer pedaço, esse cara daqui a pouco. Varinha mesmo que quebra assim, nem joga assim pro meio. Vai, come isso daí, come. Morre. Eu tô com medo da varinha. Cara, que lixo! Nossa, mas vai. Ok, acabou. Olha, Sherlock. Então, nós viramos refeição. Vamos lá, eu tenho mais 4, né? É, lembra que, assim, o que você consegue fazer aí? Eu posso transformar esse 8 num 4 e um 4 num 5. Não, não dá ainda. Eu tenho só mais 4, né? É, dá pra transformar esse num 4 e esse num 5. De 1 a 4 ele não efetiva muito, né? Você pode fazer isso ou você pode mudar pra 3. É que você usar seu traço com sucesso agora, aumentar o sucesso não vai dar muito bom. É. Enfim, ali o seu mais 4 você pode aumentar ali, eu vou pressupor que não vai mudar muito agora. Se aumentar os dois sucessos e aumentar pra 3, não dá muita diferença pro 4. Você consegue ficar de frente ali, você tem um sucesso. Uhum. Mas você vê que na hora você fala, ó, você começa a estudar, ele fala isso, você fica de conta, dá uma olhada, você vê que o outro ele chega e joga o espírito pro telo, e você começa a mexer, olhar o cadeado, você fala, parece ser um cadeado que dá pra abrir, dá se a gente abrir. Ficar olhando aqui dando um tempo. Na hora que você mexe ali, você vê alguns gravetinhos, alguma coisa, você tenta mexer, você vê que quebra um graveto dentro. Filho da puta. Beleza, boa. Agora dá pra abrir, abre. Mas deu, agora ninguém abre. Dificultou um pouco. Epa! Acabei de comer meu pauzinho? Acabei de comer. Cara, você tá ali, o varetinho ali, você comeu seu pauzinho. Beleza, tô pulando na grada ali no portão. Ah, fome, mais graveto! Você observa que ele começa a chegar perto, ele fica olhando você mexendo, tal. Fome! Fome! Quantos eles são, Trentinho? Aparente que vocês é uns 5 ali. Você vê quando você fala isso? Ô Jeff, me dá, agora vou jogar um teste pra eles ali, me dá 3 aqui. Fome, 3d6. Graveto. 2. Dá mais um bomba. D6 aí. Mas até aqui, tem aqui. Tem 3 aí. Ô, Di, você é poderoso? Oi? Eu sou poderoso. Você é poderoso? Não. Eu sou muito poderoso. Isso aqui é um 7. Vou deixar você viver porque você foi ligeiro. Vou deixar você. Vou usar esse em off. Você vê quando ele tá fazendo isso? Você vê que ele vai colocando alguma coisa na mão, ele volta, você vê ele ele olha pra parar. Ele te dá um soco muito rápido. Ele faz tum, da sua cabeça e cai pra trás. Ele é ligeiro, viu? Aí quando você cai, você vê que começa a sair o sangue, daí você fala, ai, parece que ele te colocou como se fosse numa luva, não igual a que o besouro tem. Você toma 7 de dano de resistência. Tá porra! Ele... Só pra vocês entenderem, tá? Ele teve um sucesso, teve dois sucessos e ele tirou um 7 aqui. Okay. Então esse normalmente é o dano, tá? Tá. Só pra vocês terem confusão. Igual quando vocês forem pra alguém. Ah, que é o dano. O dano é o dado de ação, é o dano, tá? Então ele bate e cai, ai, mas você vê que você fica meio grog, vocês olham o cutelo sangrando, o cara ele sai de perto, e aí ele vola e... E você vê que quando ele faz isso, começa a... Começa a grunhir e tal. Você vê que a pão doce, ela olha, ela tenta dar agarrada assim, na carinha. Ela lambe um pouco ali. Tá mandando, ela ainda tá mais tranquila ali, né? Você vê que ela tá mais... Provavelmente vocês sabem que ela já foi pega várias vezes. Sim. Esse maluco chegou aí pra dar uma burlada, ele seria o equivalente ao líder do grupo ou não? Você não consegue identificar. Eles não têm uma... Não, eles são meio que... É, mas parece que eles estavam mais putaço com o cutelo mordendo, enchendo o saco e tal. Nessa movimentação não deu pra ver se ele tem uma chave ou um cadeado. Joga um teste pra mim de... Estudo de novo? Estudo de novo. Um 3 no D6 e um 5 no D8. Você não tem... Não. Cara, você não observou. Você olha assim, você tenta ver, aparentemente ele não tinha nada. Assim. Esse aqui, como que a gente vai sair daqui? Você conseguiu ver alguma coisa no cadeado? Eu consegui ver que sem querer eu quebrei um pauzinho dentro dele. Mas foi sem querer. Você não consegue fazer uma outra coisa pra tirar ele de dentro? Eu posso tentar, mas vai ser talvez mais difícil agora. Então eu vou tentar criar uma distração, então. Ok. Pega esse... A próxima vez que o cara chegar, se os caras virem aqui perto, o precioso... O tesouro. Tesouro. Né? Tesouro. Tesouro, junta ele na grade e morde ele. Bate ele na grade. Talvez fique mais fácil de quebrar a grade. Vou chamar ele, então. Não precisa chamar. Eu depois. Chego eu chego na grade ali e começo a tacar coisa nos outros. Beleza. Começa a tacar. Tipo assim, pra provocar mesmo. Tá. Cara, você vai jogando as coisas ali. Nossa, você vê que um começa a olhar. Pão doce alcança na gente ali? Oi? A pão doce? Alcança. O que ela faz? Vamos ver. Ela tem umas garras que parecem de bicho preguiça, aquelas garras meio com aquelas unhonas, só que ela é maior, porque ela tem 3 metros, sim, mais ou menos. Caralho. Ela tem uma língua igual de um tamanduá. E a carcaça dela é feita de como se fosse umas escamas de dragão, mas uma carcaça como se fosse a parte de tartaruga, né? O casco de tartaruga, mas feito de escamas de dragão, assim, basicamente, pra você entender. Tipo, ela solta assim. Escamas ou não? Não. Só pra ter certeza. Mas é uma seria de proteção, mas as garras dela seriam mais ou menos uns 20 centímetros cada garra. Ok. Com garras meio grandes, assim. Você vê que ela é meio uma mistura de bicho preguiça com dragão de Komodo com um tamanduá bandeira ali. Ok. Versão big. Versão big, caralho. 3 metros, porra. É um senhor eu tenho, big. Eu tenho uma técnica aqui, Quintinho, que chama Perto do Pessoal. É uma habilidade passiva. Tá. Ganha vantagens em golpes contra criaturas... Na mesma pernada que você. Que seria? Na mesma pernada. A pernada é a distância que você tá de uma criatura. Ah, por isso que eu quis. Seria, pensa que chega, tem a vantagem. Seria que, entendeu? É que, na verdade, mas pernada onde você tá, seria se você tivesse um campo aberto. Pensa no D&D, que você anda 1,5 metros, por exemplo. A pernada seria 1,5 metros. Seria o meu alcance. É, seria. Mas nesse caso eu não conseguiria usar, ainda que pela metade, essa vantagem, por eu estar provocando esse cara pra ele chegar perto, pra eu ter essa vantagem. Porque assim, ó, a minha intenção é agarrar ele e usar a minha habilidade mais... A minha pernada. Minha habilidade maior, que é ser ligeiro, pra tentar pegar uma chave ali rapidão, tá. sem perceber. É que ali você não viu chave, naqueles caras ali. Palpando, não, qualquer coisa você que vai seja. Você vai ter que... Tá. Uma coisa que seja. Coisa que dê pra quebrar as grades, é. Né? Cara, vamos tentar fazer um teste então, Mas é toda uma etapa, tá ligado? Tá, vamos tentar fazer um teste então, Jefferson, de exibição, tá? Tinha que ter um plano. A gente vai fazer um teste de exibição aí fica o seu critério que você quer usar, tá? O exibição seria pra tentar chamar a atenção deles ali. Certo. Ou exibição é que chamada é mais pra animal. Acho que chamada não faria sentido, mas exibição ali então. E aí você vê qual atributo você quer utilizar na sua exibição. Aí você me explica como você vai fazer isso, tá? Tá. Mesmo se você não tiver exibição, você pode, só não tem um dadinho de habilidade extra, mas você pode... Jogar o dado. Pode jogar o dado. Vai ser o D6 e D8 normal. Mas você... Então, aí se você quiser usar uma outra habilidade que você tenha mais pontos pra jogar mais D6, você pode. Não tem. Do outro lado. Atributo. Não. Habilidade você joga, atributo. Ligeiro. Isso. É o que mais tem. Ligeiro e poderoso que ele é. Beleza, você pode, por exemplo, poderoso é um cara de força, vamos supor que se é um gorila batendo na jaula, por exemplo, isso seria um jeito de chamar atenção, porque você é um cara forte. Então imagina que o King Kong batendo, gritando, parecendo o Hulk, pá, é um jeito poderoso de chamar atenção, diferente de ser, ser um ligeiro. É um jeito poderoso de chamar atenção. Você começa a fazer um negócio, você é começa demais. A bater no chão, filho da puta, você começa a xingar o cara, um exemplo. Daria pra tentar fazer. Ligeiro, isso. Fica atacando mais coisas. É, ligeiro, você é um cara rápido, você fica jogando coisinhas nele e tentando mirar ali. Então, uhum. Aí você vê o que você quer fazer. Quero jogar ação ligeiro, então. Então, beleza. Então, aí no caso, só tatuzinho em bola que é a voa. Três dados e o D8. D8? Se quiser normal, sem transformar em feral. Beleza, vamos lá. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Puta que pariu. Nada. Beleza, não teve sucesso. 1, 2, 4, 6. Teve um dado de ação, mas não teve um, um sucesso propriamente dito. Cara, você vai jogando, só que você vê que você vai jogando, cara, é tão pequeno. Ou você erra, ou o vento bate, eles não estão mais acertando. Ou você acerta, o cara nem sente por causa das roupas. Então, cara, você vê que não é efetivo. Você começa a jogar, você vê que fica o tema vou pular. Fica olhando ali, parecendo o Gabuga. Aí você vê isso daí, ele jogando, ele o cutelo pulando, ele jogando uns negocinhos, cara, tipo feijãozinho de arroz, muita coisa que tem perto. Fala, eu olho o que ele tá fazendo. Tesouro tem plano. Oh, God. Besouro, prepara pra apanhar. Eu apanhar por quê? Plano. Vou descer a porrada nele. Briga na prisão. Briga na prisão! Rebelião! Rebelião não dá certo. Você quer, você vai dar um golpe nele? Vou dar um golpe nele, tá. Na maciota. Na maciota. Como você quer fazer esse golpe, então? Eu vou... É que aqui não tem muito maciota, eu... tá? Você não precisa usar um poder. Eu vou pular em cima dele xingando. Ah, desgraçado! Eu vou comer você! Fome, fome, fome! Beleza. Vou pular assim de peito, né? Vou dar uma peitada nele e começar a dar soco nas costas dele. Assim. Soco? Você vai usar um poderoso, então. Vou usar um poderoso. Então, beleza, vamos pra lá. Pra chamar a atenção dos caras, pros caras virem achar que tem uma briga feia e vir pra cela pra tentar separar vou a gente. Vou me aproveitar dessa cena. Beleza. Cara, o que você tá fazendo isso? Você tá pulando nas costas? Vocês começam a estar... Vocês olham de novo pro horizonte, começa a mexer, você vê que todos os animais, a própria Fandos começa a ficar assustada e vocês escutam um barulho de jaula quebrando. Tum! Pega! Fudeu! Ah, você vê que a galera, os caçadores começam a ficar meio perdidos. Tá dando certo, eles estão vindo, eles estão vindo! Aí, quando você tá pulando, vocês vê esse bicho aqui que vocês já ouviram falar, que é um kawari. Ai, um kawari. É uma mistura de... pavão com um periquito gigante, tem quase 5 metros de altura. Ai, com gás grande. Que kawari! Você vê no que ele sai correndo ali, ele sai correndo, ele quebra uma outra jaula. No que ele quebra uma outra jaula, vocês veem ele liberando um botabo, que tem mais ou menos 2 metros de altura, é mistura mais ou menos de um morcego, tá? Com um bicho saindo da jaula, correndo no que ele, esse morcego, ele tromba na jaula da Pão Doce, abre a jaula da Pão Doce e defeito dominó, abre a jaula de vocês, vocês caem, você vê que a Pão Doce sai correndo, aí o Kawari pega a cagarra e joga a Pão Doce pra longe. O Botabo sai naquela briga, aquele poeirão, vocês veem que o caçador ele não sabe o que faz, um toma um atropelo do Botário, o Kawari ele pega com o bico, joga o outro caçador pra longe, vocês começam a interinar naquela feira, chega um monte de caçador na frente de vocês e vocês escutam alguém falando assim, perto de vocês aquele bordel, cai de jaula pra um lado, sai bicho correndo pro outro. Vocês vêem uns fogos esparramando. Quando você escuta aquele fogo, cara, você escuta um... Vocês parecem o som de algum animal que espirra fogo, que vocês não sabem qual ainda, mas vocês já ouviram falar. Cara, aquele escarcel todo, tudo aquele barulho, e vocês começam a falar, olha o que você fez, olha, não é possível, saiam agora daqui. Cara, vocês estão meio atordoados naquilo, mas vocês não se machucam, vocês começam a levantar e vocês veem... Vocês veem uma moça parecida com a Telu, ali perto, com o pé de galinha ali. O tecido espeta com as patas, né? Mas na verdade é um Vantinku. É o Vantinku, ele se apresenta, eu sou o Vantinku, me desculpe pelo que houve aqui. Eu sou o líder aqui da tribo, vocês podem me acompanhar, por favor? Vem. Exato, eu tô olhando, eu quero ver onde é que cara, tá vocês o... vocês não encontram... Parei lugar, de bater mas... nele e pulei nesse Vantiku aí. Mas que é isso? Vou pulando pro Vantiku. Você vai bater no Vantiku? Vou, pra gente se libertar. A gente tá liberto, para, tesouro! Ah, deu certo o plano, pega ele, tesouro, pega ele! Tesouro, tesouro, para, não vamos é lá. Ele! A gente vai fazer uma iniciativa então aqui agora, só pra gente ver o que acontece. se ele consegue perceber antes ou se você vai atrás. Vou matar o NPC que vai dar o gancho da aventura. A iniciativa nesse jogo, na verdade, ela é explorada do jeito que a gente quiser. Então eu vou pressupor que a gente vai jogar o D20, tá? Um D20 ali normal. Okay. E a gente pode jogar o ligeiro do personagem. Vai somar. Soma o ligeiro. Soma o ligeiro do personagem. Soma como bônus ou soma como dado? Soma como bônus. Ok. Você vai jogar 2 D20. Eu tenho 19, tá? Ah, 16 mais 3. Ah, eu tenho 20. Nossa, tem 6. Vou até levantar aqui pra vocês verem os 6 e 3. E caiu meu celular. Ele foi muito ligeiro, mas. Derruba mesmo. Tenho 6, não fui tão rápido. O cara percebeu. Posso tentar pra. Claro, pode tentar. Como você tava good, você é sempre o good vibe, você olha, você tá caindo, você tá levantando, você vê que ele sai pulando. Eu tenho 19 também, caralho. Tá, beleza. Pra falar a verdade, eu tenho 20. Então, você vai ver que... Ah, eu tenho 7. Vai tentar pular. Isso você tá observando. Você tá vendo que o nome dele, o Vaticua... Pau nele! Você vê que ele, cara, tranquilamente, ele vê que o bicho vai pular e vai fazer assim, ó. E aqui a grade, tem a portinha da grade, ele vai pular e fazer assim, e tum! Ele só foi pro lado da grade. Não, eu seguro o tesouro, Falei, calma, tesouro, ele tá de boa, não é ele não. Então você vê toda essa cena, ele... E cara, vou pular, aí você vê que ela segura, não, calma, ele faz assim pro lado. Os arcaicaços tá comigo de vocês, vem. Ah, então a gente vai. Vai ficar com calma. Vai dar certo, sejamos otimistas. Plano bom. Justo. Cara, vocês entram ali, vocês saem fugindo da prisão ali, né? Vocês veem que aparece assim, quando vocês olham, vocês ficam preocupados. Porque a pão de mel não tá mais com vocês. Pão doce, né? É, eu queria falar, doce. Pão de mel trocou. Pão doce, se fosse pão de mel, eu tinha comido. A pão doce não tá mais com Adoro vocês, tá? É, e vocês, mas ninguém, o bichão não levou ela embora. Vocês não sabem, os animais saíram correndo pra todo lugar dentro da floresta. A pão doce, ela tá acostumada na floresta. Porque ela meio que sempre tá com vocês, mas ela vaga sozinha. Ela gosta muito do néctar, né? Então ela pega a língua dela nas flores. Então é um animal bem, bem tranquilo. E vocês acham isso bem estranho, né? Vocês ficam preocupados. Porque ela com seus talismã da sorte do grupo de vocês também. A gente precisa achar pão doce. Ô, pé de galinha. Dá os carcaço logo que a pão doce fugiu. Calma, se você está machucado. Você precisa se recuperar. Não, eu tô bem. Tô forte. Recuperar. Não sei o que você é. Ninguém sabe. Dá meu cutelo aí. Vou salvar pão doce. Vem, vamos entrar na cidade. E depois comer pão... Não, comer o bicho que chutou pão doce. Vamos entrar na cidade. Nós precisamos conversar, essa música tá me dando raiva, não tem nada a ver com o jogo. É, anime. Anime, né? Não, maluquice, né? Não quero. Vou colocar RPG, floresta. Deixa eu alterar se você quiser misturar. Então, se você quiser misturar. Pega o pai daqui. Eu vou tomar só gelada, o filho da puta. Você não toma? Você vê que a água gelada não faz mal, né? Você já lembra. Eu sei. Eu tô garganta inflamada. É. A garganta inflamada, cara, água, fazia muito isso antes de cantar. Água com gás morno, na real, sal e um pouco de limão, gargarejo. Mata as bactérias. Isso é fato. Quando eu ia cantar, isso daí ameniza a dor da bactéria. Não é remédio de vó, não. É também, né? Mas tem um sentido. Mas né? Tem um sentido, porque se ameniza a dor. Então faz isso uma vez, só gargarejo. É igual o vinagre também, você pode pôr. É que aí o vinagre é mais forte. Então se fizer água morna, sal e um gotinho de limão, o gargarejo 3 por dia já vai te aliviar bastante a dor. Né? Então isso pode ir para que nós. Amor. Pega um copo pra mim, por favor. Pego. Água? Yes. Guaraná? Água. Oh, depois você vê essa, trouxe aquele energizer meu. Opa. Cara, vocês chegam então, né? Essa aldeia, ela lembra muito esses bosques de coníferas, igual aqueles ursinhos também do Star Wars. Tem várias casinhas de madeiras, algo meio assim rústico. Embaixo vocês veem alguns metais caídos, coisas mais antigas ali. Uma cabeça de uma estátua, como se fosse maori rachada no meio. Uma coisa bem, bem tribal mesmo. Mas vocês veem uma boa movimentação ali das pessoas. E aí vocês veem que a Kyo, né, o Vanticu, ele sai guiando vocês ali. Mas observando, vocês aparenta ser uma mulher. Ele tem toda a fisionomia de um homem, mas aí vocês começam a observar mais detalhadamente quando vai andando. Ela não é muito de falar, vocês veem que é uma mulher. É um eludelo igual o outro. Não, é ela dela. Mas ela, valeu, Jeff. Mas ela vai trazendo vocês ali. E vão levando vocês como se fosse na casa, na oca dela ali, na casa ali da prefeitura ali, né, vamos assim dizer. Quando você chega, você vê que no lado da mesa dela tava os arcaicaços de vocês, ela contou. Eles tentaram nos vender ali, esses clandestinos, eles vêm, parece, vira e mexe fazendo rolo. Peguem, isso é muito importante pra vocês, é muito raro. Agradecemos, tomem cuidado. Bondade. Cutelo. Ele olha, eu vejo que você está machucado também, Cutelo. Bem, eu preparei aqui. Deixa eu ver o que eu preparei. 1, 2, 3, 4, 5. Joga um D6 de 1 a 5. Eu jogo de novo. 1. Eu preparei aqui umas panquecas com proteína de prótea real. Tem umas panquequinhas assim. Pô, esse jogo é pra fuder, hein? Né? Caralho. É panquequinha americana. Bom, tá tudo essa porra agora. Come um pouco aqui. Dá umas 4 panquequinhas ali. Recupera... Watermelon. 4 pontos de resistência ali. Ó, boa. Ela dá uma pra cada uma de vocês. Obrigado. Pra ela. Guarde para lanche. Ela é bem simples, a panqueca. Você vê que ela recupera um ponto de resistência. Lembrando que no combate vocês gastam uma ação pra comer um lanche. Isso é um lanche. Cada lanche tem um efeito. Por exemplo, a gente tem um bolinho de peixe asa. O bolinho de peixe asa, ele usa 4 sementes de prótea real. E ele, na verdade, ele cura 5 de resistência. E até sua próxima refeição você ganha um traço de voar. Basicamente, você tem uma habilidade de voar. E tem modo de preparo, tem várias coisas. Isso é bem legal. Que graça. Mas ela só fez essas panquequinhas, ofereceu pra você, então vocês guardam como um lanche. Não, tá ótimo. Bem, vejo que nós temos um problema agora. É, o que que aconteceu? O que que... Esses caçadores, eles trazem normalmente coisas em cidades e vilarejos da região. E tentam sempre vender esses animais pra muitos comerciantes que não sabem que eles são clandestinos. Como foi o que estava acontecendo, ainda bem que eu vi a tempo, porém aconteceu um alvoroço. Saúde. É a pimenta. Tesoura alérgica à panqueca. Ah, mas gostou de comer, né, tesoura? Sim. Gostou de comer. Vê, e temos um problema que nós sabemos que o Kawari, ele vai causar muito problema na região. O Kawari, ele não é dessa fauna, então provavelmente vai distribuir muitos problemas com os animais e as flores daqui e árvores, então precisamos recuperar isso. É porque ele joga fogo, né? Não, quem joga fogo qual é o foi outro. Os can... Ah, foi o outro. Não, provavelmente deve ser um Hagesushu. Mas eu não vi. O Hagesushu é... parecem aqueles animais com várias garras que andam na parede. Nagatisha. Nagatisha é super desenvolvida. É. Garras, tipo patinhas. Tipo Godzilla. 8 patinhas. Isso. Gatinha é super desenvolvido. 8 patinhas. Gatinha tem 4. 8. Não tem rabo. Que seja um negócio que chama aranha. Aranha. Ele não disse que não tinha rabo, entendeu? Então. Mas. Pode ser uma lagartixa radioativa. Os Kawaris, eles. Eles não são daqui, então provavelmente. Teremos que dar um jeito nisso, mas eu não posso deixar a cidade. Estamos tendo muitas visitas de clandestinos aqui, vocês repararam. Os que vêm não tem esse. Poderia igual vocês foram capturados. Afinal, vocês têm arcaicaços aqui. Vocês observam na sala dela? Cara, lembra muito aquelas salas maores, assim. Tem vários símbolos, tribais, algumas máscaras. E ao lado, vocês veem como se fosse uma lança. E vocês sabem que é uma lança de arcaicaço. Então, vocês eu tô cheirando tudo. Enquanto ela tá falando, eu tô indo pra lá. Cara, cheiro cheirando totalmente tudo. De floresta, tá grama cheiro. Molhada, palha seca. De ponta cabeça, cheiro teto. Você vê que ela totalmente ignora ele pulando, mexendo, continua falando pra vocês. E pelo que eu vi também, vocês são bem próximos ao mamudo que escapou. Sim, a pão doce. Precisamos buscá-la. Desgrudei do teto, tô prestando atenção agora. Pão doce. Não sei se vocês criaram ela ou o que foi. Mas ela também não é dessa região. Tudo bem que ela sabe se virar muito bem na floresta. A gente também não é. É, deu pra perceber. Mas eu não sei como vocês... Enfim, não é uma ajuda, é só uma guia pra vocês. Vocês podem descansar aqui. Não sei o caminho que vocês vão seguir, mas se vocês quiserem, eu ajudo vocês a saírem ali, pelo menos, da cidade até o caminho dentro da floresta. Você está gentilmente nos pedindo para, se possível... dar um jeito no Kawaii aí. No Kawaii? Mas uma hora ou outra terei que dar um jeito. Não vai ser agora. Então eu não sei o que vocês querem fazer. Ah, nós dá jeito em Kaori. O que dá pra jogar pra saber alguma coisa sobre esses Kaori, ou Trentinho? Você pode jogar assim. Alguma informação? Kawaii, você vai jogar... Pode jogar um estudo. Estudo? Estudo ali. Com o quê? Capcioso... Depende, o que você quer descobrir? Quero descobrir informações sobre ele, o que tipo de bicho é, do que ele se alimenta, onde geralmente ele prefere ficar. Tá. Então vai lá, informações básicas. A gente mata e come kawari. Você dá panqueca, a gente mata kawari. É, dá pra comer kawari? Sim. Dá pra comer tudo, dá né? Comer dá pra comer tudo. Eu vou comer ela, então. Eu tenho um 6 e um 5, Trentinho. Tá. Eu entendi, eu tenho um sucesso bom. Você sabe que eles gostam de uns boxes, de uns bosques, né? De uns boxes, canguru. Que tem poucas árvores, eles gostam de uma vegetação mais rasteira, né? Okay. Eles não gostam de um lugar com muita árvore, né? É, você vê que eles são os animais meio que... entre aspas, tá? Da realeza. Eles têm umas manias, tanto de se acasalar, quanto seus ninhos, as coisas. Eles são aqueles animais, aquelas aves mais empoderadas, aquelas aves que têm todos uns trejeitos. Se ela se sente... ameaçada, elas ficam muito agressivas. E vocês sabem que os kawaris, eles têm uns estados meio de frenesi. Vocês não sabem, nunca ouviram falar. Tipo mas, eu. Mas quando eles entram em frenesi, eles ficam muito forte e resistente também. Tá? São aves ali, como eu falei, tem 4 metros, mas meio mais ou menos de comprimento. São grandes também, em torno de 2 metros e meio a 3 metros. Porém, por serem grandes, além de ser resistentes, eles são bem rápidos também. Tá? Então essas são as informações assim que você sabe. Basicamente de um kawari. Tá. Eles geralmente fazem ninhos na parte. Bom, você não sabe. Não dá pra saber. Você não tem ideia assim. Você não... Louco que nem eu, rápido que nem ele. Nós mata. Nós come. Você dá panqueca de recompensa. Acho que você está entendendo errado. Qual que é o seu nome? Tesouro. Tesouro. Tesouro. Ele não tá... Vocês podem descansar, vocês podem ficar à vontade. Apenas estou dizendo que se o Kawari escapou junto com o mamudo de vocês e os outros criaturas que estavam ali, provavelmente vão virar comida de Kawari. Ele devia estar em frenesi, pois ele conseguiu destruir as jaulas e a própria jaula dele. Pão doce esperta, pão doce esconde. Nós mata Kawari, come você, você dá panqueca pra nós comer. Mas se ele foi capturado uma vez, pode ser capturado de novo. Sim. Ah, sim. Como vocês, enfim. Apenas estou falando o que eu acho. Vocês podem seguir o caminho de vocês, que eu não sei qual é o caminho de vocês. Fiquem à vontade. Estamos caçando mesmo. Não vejo problema em caçar um kawari. E aquele bicho de fogo? Lagartixa. Lagartixa. Aranha. Lagartixa super desenvolvida sem rabo. Isso. Seu gato comeu. Isso. Pela lança, você era ou ainda é uma caçadora? Já fui, há muito tempo. Porém, o vilarejo e as demandas da região precisam mais dos meus afazeres do que eu voltar a ser uma caçadora. Mas ainda tenho minhas habilidades, porém não posso deixar aqui, sozinho, devido a esses grandes números de clandestinos que estão aparecendo por aí. Justo. Você já caçou algum bicho desse? Uma vez eu cacei um kawari. Ok. Pode ter visto? Sim. Aí você vê que ela ergue o braço assim, mas cara, uma cicatriz gigante. Porém, tem um cheiro de grama, igual está ali no local. Ok. Aí ela baixa, porém, você vê que ela empurra a sua cabeça. Ele não é normal. E a gente sabe. Porém, eu tive muitos problemas nessa caçada com o meu grupo e vocês observaram. Mas, se conforta, eu posso ajudar vocês a guiá-los até esse caminho. Alguma dica de como... capturar um bicho desse? Exato. Sobrevivam. Essa é a minha dica. Eu nunca sei. O kawari, ele é muito imprevisível. Cada kawari age da sua maneira e seu instinto natural. Então, mesmo que um ataca somente com os bicos, o outro pode usar as suas garras, pular usando suas asas, enfim. Eu não sei te dizer. Todos são resistentes. Todos entram em frenesi se se sentem ameaçados. Okay. Frenesi pode demorar ou pode ser rápido também. Vocês eram em quantos na época? Em 4. Tô me desvontando. Acredito que não. Kawari come gente? Boa pergunta. Você vê que ela para. Não sei. Mas eles comem coisas. E não, se eles não comem gente, então tudo tranquilo. E se eles não comem gente e ferais? Ela roda. Se eles não comem gente e ferais, eles machucam pelo menos ferais. Viu? Você é feral. Você não é gente. A gente finge briga. De novo? Kawari vem comer a gente, nós. Pode ser. A gente mata Kawari e come ele. Refeição por uns 2 meses. Dizem que a carne é muito boa. Eu preciso saber quem vai ser o chefe cozinha aí de vocês, do grupo. Tem que ter algum chefe da cozinha. Um chefe da cozinha? É. É que, na verdade, o chefe de cozinha é quem vai manter os ingredientes, os lanches meio que anotados. É o cara que vai anotar quantos lanches e quantas coisas vocês têm. Não necessariamente seja o cara que vai preparar. Mas, amigos, você quer anotar tudo? Pode ser. Pode ser. Eu já anotei a panqueca mesmo. Uma vez druida, sempre druida. Sempre druida. Eu não quis falar nada, vocês que mandaram. Aí vocês vão ter todo mundo também agora. Vou deixar que vocês tenham ali um prato típico. Cada um vai ter seu prato típico, já que tem aí okay. da sua raça, né? Meio que é o itemzinho de viagem de vocês, mais a panqueca. A panqueca vocês sabem que recupera um. Tá? Uhum. Então eu tenho uma massa azeda comigo. Nossa, você é estranho mesmo. Totalmente. Vocês querem seguir, então? Como é que é o nome do cara do Naruto lá? Qual deles? Que é o tubarão? Kizaru. Hã? Kizaru. O que anda com o Itachi? Acho que deve ser. É, o Kizaru. É, eu sou tipo esse cara aí. É. Depois tem o outro lá, que anda com o Sasuke, que eu esqueci. Que é o que se liquefaz. Ah, sei quem é. Não, mas ele não é meu. Homem fluido. Homem fluido! Ah, então eu acho que... A gente acha que a Pão Doce fica bem por uma noite na floresta? Pelo que a gente conhece ela? Na floresta, sim. Com o Kawari perto, não. Entendi. Ainda mais em frenesi. Então eu acho que a gente deve... Já que a gente já pegou nossas coisas, ir atrás da Pão Doce pra que o Kawari não coma ela. Então boa. Sim. Então vamos. Então boa. Bem, agradecemos. Deixa eu servir. Não é, a moto dele não é assim normalmente. É, não é. Eu vou levá-los até a trilha, pelo menos. Por favor. Ela pega a lança. E nós vamos. A volta, atrás da Pão Doce. Ela chega bem perto da encosta da floresta, né? Ela começa a olhar, ela fala aqui, ó. Os rastros do Kawari levam às profundezas dos bosques retorcidos. Dá pra ver que ela se moveu muito rápido enquanto ela tava. Enquanto vocês estavam nesse tempo lá dentro. Mas dá pra ver umas pegadas ali. Porém, dá pra ver que tem vários vestígios de outras feras aqui. É, vamos tentar achar a da Pão Doce. Tá muita pegada, mas tudo no mesmo caminho. Tudo no mesmo caminho? É, então vamos tudo segue entrando ali. Não tem problema, eu farejo. Eu preciso saber quem vai ser o Ranger, na verdade, do grupo ali, né? O Shadow. Ah, tem que ser eu esse. Ranger é o cara que tem ali. É o cara que tem busca. Normalmente é o cara que tem o... Não, busca é... Então, vamos busca. Lá. Travessia é pra andar entre os... Passar os... entre os planos. Os terrenos. Entre os planos. É busca é pra procurar, quando vocês estão no terreno, ingredientes. Ah, é só pra ingredientes. Pra busca de coisa. Então, por isso que eu falei. Buscar um animal, eu achei que era tipo um rastreio. Não. O rastreio você pode... Ah, aí ok, você pode usar o busco, você pode usar a travessia. É que eu tô falando que o cara de travessia, normalmente ele é o cara que se tiver que tomar dano, ele é um cara que vai tomar o dano sozinho, que é o cara que vai na frente, é o Ranger. Mas ainda bem que a gente tá sendo acompanhado pela mulher, né? Mas acho ela que parou. Só um pedacinho, não, só na entradinha. Porque ela tá perdida. Aí ela para ali, mostra o caminho. Vocês estão parados ainda, tá? Sim. Então eu preciso saber quem que vai ser o cara da travessia ali, o cara que meio que o guia de vocês na frente. A gente tá ficando sem opção, né? Se quiser fazer parte dessa empreitada. Ah, olha, assim, dá uma risada, agradeço, mas como eu falei, eu preciso ficar na aldeia. Não, mas já tá aqui, já, né? A aldeia precisa muito de mim, mas vocês são poderosos. Uhum. Ele olha assim pro cutelo. São bem inteligentes. Não, é poderoso. É. Inteligente, passou longe. Ele conseguem. Vocês vão conseguir sobreviver. Não, vamos. Eu tenho certeza. É só achar Pão Doce. Ela não vai. É NPC. A nossa prioridade. NPC não vai. Eu busco, então. Você vai na frente? Eu vou, não tem problema. Cara, você tem boa, eu tenho busca. Eu também tenho. Você também tem? Eu também tenho. Eu tenho faro. Tom Encerrá é o bosque retorcido. Ele acorda e dorme no ritmo das emoções. Durante o verão chuvoso, onde vocês estão, o bosque fica úmido e verde. Quando humanos e feras sobem em seus galhos para aproveitar o máximo de suas recompensas nacionais. Suas icônicas árvores retorcidas de troncos sinuosos como folhas torcidas perdem as folhas no seu inverno e as suas criaturas nativas migram para outros lugares. Então vocês vão andando, cara. Vocês começam a andar ali, vocês veem um Ari gordo. Ele é semelhante a um pombo. Você vê que ele tá perto das vegetações, assim, um pombo bem grande, quando vocês estão andando. Ele bate asas, olha vocês, um pombongo. Voa. vê que ele olha pra você e sai voando. Vocês vão andando mais um pouco, vocês observam umas ruínas, parece um imenso palacete, mas cheio de vegetação, escombros, como se tivesse sido pilhado por milhares de anos há muito tempo, né? Que possivelmente daria pra ser um acampamento de vocês, tá? Okay. E aí o que eu pergunto aí nessa primeira caminhada no bosque retorcido, no caso, inicialmente vocês vão querer avançar nas pegadas, vocês vão querer montar acampamento ou vocês vão querer procurar ingredientes? Lembrando que se vocês procuram ingredientes, o tempo passa, só que vocês começam a ter ingredientes pra fazer refeições. Refeições ajudam a recuperar a harmonia, ajudam vocês a fazerem lanches, que seriam, entre aspas, as poções para se curar em batalha. É, ou vocês podem automaticamente ignorar e tentar andar. Quando vocês estão fazendo esse tipo de teste, a gente chama de desafio. O desafio é sempre um teste em conjunto. Então hoje o bosque retorcido ele tem uma distância de 5. Na teoria são 5 testes vezes a quantidade de ferais. Então a dificuldade é 15, somando o teste de vocês. Porém ele tem uma folhagem densa. Armoeiras espinhosas amontoam-se nas trilhas. Ferais precisam gastar 5 de resistência, além de outros custos, para realizar uma travessia poderosa. Então, se alguém tentar fazer uma travessia poderosa, tem que gastar 5 de resistência. Uma coisa importante é, o trilheiro, que a travessia líder que está sendo a Tamiris, usar de teste, da sua habilidade mais o seu atributo, se vocês usarem a mesma coisa, vocês têm vantagem. Porém, se vocês falham, vocês não podem usar os mesmos atributos. Vocês vão ter que usar uma outra maneira para utilizar. Difícil, hein, fogo? Tem que ter 15 sucessos. 15 sucessos. Mas não é na mesma. É numa rolagem só? É, vocês vão somar o de vocês. Tá, porra. Os sucessos é o A. Lembra o A. Eu lembro que o dado sucesso. Então, por isso que às vezes o dado 20 seria legal. O D20 seria legal agora. Agora por isso que é legal você transformar em feral. Tem os erros, né? Porque às vezes não adianta nada você tirar um feral bom e tirar D6 ruim, porque aí você falha, né? Só que o dado de ação agora ele acaba se tornando interessante, tem o risco de perder a harmonia. Então isso que eu preciso entender nessa primeira entrada no bosque. Entendi. O que vocês pretendem fazer? O bosque ele tem algumas ingredientes que vocês podem preparar, as comidas. Deixa eu só perguntar uma coisa antes, gente. Como é que funciona pra gente usar a cura aqui? Tá. Cura, se for em combate, tem que ser o lanche. Não, fora de combate. Fora de combate, tá, você pode... É porque, tipo assim, a gente viu que ele tá machucado, a gente vai entrar pra... Vocês precisam acampar e se alimentar, fazer comida. Ok. É, porque quando vocês acampam, vocês perdem alguns efeitos que vocês não têm ainda, né, que são coisas negativas. Então, o descansado, né, você consegue perder, às vezes, um fadigado, um dissuante. Entendi. Mas se você tiver, por exemplo, ferido, você não perde, você precisa descansar mais. Agora, no caso, ele precisa se alimentar. Então vocês precisariam fazer alimentos e acampar. Como faz alimento? É num acampamento, você não consegue parar. Então seria fase de acampamento. Que é posterior ingredientes. Ah, mas a gente tem bastante ingrediente. A gente só quer acampar pra não perder tanto tempo. Também é uma opção. Então fica o critério de vocês. E aí, o que vocês acham que a gente faz? Particularmente estou super tranquilo pra continuar na busca. Você acha que pra você tá tranquilo? Ah, isso é forte. O problema é o quão forte. Vamos lá, de 0 a 20, o quão forte você tá? 17. 17? Ok. Bom. De 0 a 20, 17. De 0 a 20, você tá bem? Então tá bom, então dá pra gente continuar. Não querer andar nesse primeiro mapa aí? Vamos seguir. Então vamos seguir. É, 17, 0 a 20. 0 a 20, 17, então tá bom. Bom. Ah, beleza. 0 a 20, 17, eu achei muito bom. 0 a 20, eu acho que eu tô 17. Então vamos lá. Você vai fazer um teste de travessia usando qualquer estilo que você tem. Qualquer, eu quero usar preciso, porque eu posso. Então tá bom. Explica como você vai. Já que eu posso escolher. Preciso, então acredito que você vai fazer com cautela. Com cautela, ali. Com já que é um negócio mais espinhoso, então a gente vai devagar no caminho certo ali, entendeu? Beleza. Com cuidadinho. Então a gente tem que ter 15 sucessos, é isso? O primeiro, na verdade, ela vai fazer a trilha. Então, tá? Então no final ele vai se fazer a trilha. Então ele faz uma rolagem de travessia com qualquer estilo pra completar o primeiro desafio. Se ela for bem sucedida, vocês cruzam a distância ali que eu preciso. E além disso, no final dos turnos, todas vocês vão ter vantagem ali nessa travessia se vocês usarem o mesmo estilo que ela. Ok. Então agora é uma boa usar o feral, né? Você que decide. Vou jogar o feral. Só pra você entender como funciona o teste, tá? Você vai fazer. Você pode sofrer dano, tá? Não tem problema. Então vai lá. Tá tranquilo, leva. Vou virar uma lagosta, hein? Hã? Vou virar uma lagosta? Não. Vou comer você. Poxa. Só pra você entender, ó. O dano é igual à distância remanescente mais a área do perigo. Exemplo, o grupo cruzou uma distância de 18 metros e o desafio é 25. Tá? Um exemplo. Então a distância remanescente é 25 menos 8, 7. Então, além disso, o perigo da área nesse caso é 1. Então é 7 mais 1, você sofre 8 de dano. Ok. Okay, dá pra sobreviver. Dá pra sobreviver. Vamos lá. Vamos lá. Você vai normal ou você vai tentar um feral? Vou tentar um feral. Você tira um D6. Tira um D6, é verdade. E mete um D20. Você vê que, cara, você começa a se transformar em alguma coisa. Uma lagosta. Uma lagostinha. Porque eu tenho uma mão de lagosta. Começa a ficar meio que pequeno, alguns traços de lagosta. Você começa a ficar meio que devagarzinho, andando. Cria uma carapacinha nas costas. Você vê que vocês observam essa cena aí. Virou o Siri Gage. Virou o Siri Cascudo ali. Hambúrguer de Siri. Vai. Então, vamos lá. Pelo menos base. Caralho, eu fui pra porra. Nossa. Então vamos lá, você vai tomar. A gente vai morrer. 15 menos 2 dá 13, mas você toma 14 de dano. Eu tô vivo, dá uma D6 aí, amor. E bosque retorcido, você vê que não consegue. Vocês começam a observar a vida lá, assim. Aí você entra num lugar que você enrola numas vinhas. Que aí quando você tenta virar, você cai na outra vinha, toma um monte de espinhos. Você começa a sair uma areia movediça. Aí você começa a se unhar tudo arranhado, você vê que ela levanta assim, com um monte de casco saindo sangue, machucado assim. A gente tem um problema aqui. Armadilha de... Vocês podem agora fazer o teste também. De 0 a 20, como você está? 6. Vixe. 6 é maior que 17? Não, é bem você menor. Você tá mal, hein? É bem menor. Tá muito. A gente tem que fazer o teste. Opa! Sai, cachorro! Opa! Eu fiz com preciso. Então, vocês travessia, né? Travessia com estilo preciso, vocês têm vantagem. É o mesmo que o dela. Tá. Só que se falhar, vocês não podem utilizar mais esse. No meu caso, eu quero usar do ligeiro, travessia ligeira. Beleza. Que é o meu atributo mais alto. Aí eu jogo 3 dados e um D8. Isso. Beleza, Jeff. Você tem travessia? Eu vou fazer uma travessia poderosa. Eu vi que ela se enroscou todos você os galhos. Você tem travessia? Não. Ah, tá. Vou sacar o cutelo e vou falar. Eu não tenho travessia. Eu vou abrir caminho. Eu vou fazer uma travessia poderosa então, feral. Lembra que poderoso, nesse caso, se observando o local, aquilo que eu falei, você tem uma desvantagem, tá? Eu vou ler aqui novamente esse bioma aqui, só pra você entender o que tá acontecendo, tá? Deixa eu abaixar aqui. Então vamos lá. O bosque retorcido, ele tem amoreiras espinhosas amontoando-se nas trilhas. Ferais precisam gastar 5 de resistência, além dos testes de travessia poderosa. Então, assim que você for fazer uma travessia poderosa, você vai se machucar em 5. Vou machucar. Pra depois tentar fazer o poderoso. Então, você automaticamente já vai tomar 5. Ainda bem que eu não fui nessa, senão eu de 0 a 20 eu tava 1. Não, demorou. Vou arrebentar essas vinhas então, aí. Beleza, toma poderoso, cinco. Feral, vou virar um tubarãozão. Você é aquático também? Não. Você não é aquático, amor. Eu sou tubarão. Quem disse? Aqui, tá vendo minha ficha? Aqui, ó. Iniciação, que refeição transforma você num feral. Uma tigela com carne de tubarão em cubos meticulosamente cortados. E o meu é uma... Eu sou um tubarãozomem. O meu é uma cigarra. Uma cigarra? Uma cigarra? No outro dia eu tô morto, já. Tá explodindo. Ô, galera, tudo bem? Eu vou dormir aqui. Bum! Explodiu deu o corpo. Então, beleza. Toma 5. Então, o cutelo toma 5 de dano aí. Você tá entrando? Eu tô entrando no feral. Beleza. Eu sou de cigarra, né? Então, você vai feral também? Ah, você falhou? Gente, vocês perdem um de harmonia, tá? Então, agora okay. Você só tem um de harmonia porque a Lian falhou. Se for entrar em cigarra, perde um D6, vai joga explodir. Um D20. Então, eu tiro um D6 do... E o D8 vira D20. Isso aí. Não, cadê mais D6 que eu quero? D6 da turma. É isso aí. É o D6 da turma. Então eu tenho 2 D6 e um D20. É isso. Joga aí. Vamos Bom, lá. Não tenho travessia. Siga no rachixe. Siga no rachixe, hein? Boa, garoto! 6, não tô enxergando. 14. Boa. 6, 14. Falta um sucessinho ali, CV, vai lá, Jeff. Cigarro, você vai tomar. A minha iniciação foi o quê, ó? Um raio queijo frio. E agora a gente precisa de um sucesso só, hein, Cutelo? Um. Tô estourando tudo. Não teve nenhum. Não, teve um 6 ali, não. Teve um 6 no D20. 6. E um 4, moio, hein? 3, 4 e 6. Eu não tenho travessia. Mas ninguém tem travessia nessa mesa? Eu vou gastar meu brio. No começo, olha pra zoeira. Não, mas pra gastar o brio, você precisa de um sucesso. Precisa de um sucesso. Mas esse não é um sucesso? Esse é um sucesso, mas você não teve sucesso no dado D6. Ah, tem que ser um do D6 pra gastar. Ali é o quão efetivo foi o seu sucesso dado de ação, que é os valores, e o D6 é o quão você teve de sucesso. Mas aí, como eu sou um mestre bonzinho, a gente tá começando, 4,5 ali, você vai tomar 2 de dano também, além do seu 5. Você vê que você tá tentando batendo, só que o besouro, como ele se transformou, como... só que vocês vão perder a última harmonia, então vocês vão ter desvantagem em todos os testes. Você vê que o besouro, você vê que ela se enrola em todas essas vinhas, aí ele começa a gritar meio caranguejo, aí vocês começam... Vocês olham pro lado do besouro, liga a anteninha aparecendo, como chama aquele besouro do Pokémon, eu esqueço? Heracross. Heracross. O olhão começa a ficar cheio de pontinha e tal, ele... deixa ele sai batendo assim, aí ele... morde a anteninha, puxa aí o cutelo, ele aproveita... cutelo, aí ele tropeça na vinha que machuca, só que o cutelo escapa da mão dele, ele corta a última vinha, pum... Ai, abriu o caminho. Ele cai olhando assim. Vocês conseguem abrir o caminho, só que, cara, vocês estão muito machucados e vocês se sentem muito exaustos. Vocês veem que aquela que a gente vai trocar força de vocês, vocês conseguem avançar um pouco no caminho. Vocês acham que seria legal, pelo menos uma pausa, ou talvez tentar coletar, que aí usaria busca pra fazer um acampamento. Eu tenho um rolê aqui de condições de cura pro pessoal. Okay. Traço, né? É de traço. Eu tenho aqui o João de Barro. Problemão. Não sei se seus parceiros podem sustentar a condição de descansado de acampamento para o outro. Só que aqui, normalmente, você perde todas as suas condições com a campa, exceto de sua antiferida. Uhum. Com traço, você consegue reter o benefício de condição de descansar no caminho e acampamento para o outro. Tá. Aí tem um aqui que é recuperador de resistência, que é o frenético. Você gasta um sucesso poderoso. Tô conseguindo um sucesso poderoso, aquele D6, você gasta um dele, você recupera 2 de resistência. Ah, tá. Tá, quando você faz alguma coisa poderosa. No caso do João de Barro, não sei se seus pais podem sustentar quando tá descansado, vocês não estão descansados ainda, vocês não têm essa condição, tá? Tá. O descansado, só para você entender aqui, sua resistência máxima é aumentada em 1. Tá, meio que você dá um... Então você consegue deixar isso quando vocês descansarem um no acampamento. É. Uhum. Você vai fazer um teste, e aí se você passar nesse teste, você precisa só de um sucesso, porque é passiva, mas só pra ativar todos os traços a gente precisa de sucesso, mesmo ele não falando. No caso, isso é passiva. Como não fala na regra, eu vou pressupor que você não precisa de sucesso, só precisa descansar num acampamento. Sim. Tá? E aí você deixa todo mundo descansado, vai ter todo mundo, vai aumentar mais 1 na resistência. Mais 1 na vida ali, temporária, até o próximo acampamento. Ó, tem uma ameaçada aqui, eu não posso gastar um sucesso pra deixar a floresta amedrontada? Você acha que você pode? Você pode. Não, da próxima vez, sabe como é que eu vou entrar? Metendo fogo com o maçarico. É uma opção. Só que é poderoso, não é? Não sei, não falo. Olha no seu golpe aí. É porque o meu golpe é pra tiro à distância. Isso é tiro, então. Não é tiro. É que você pode decidir qual você vai... Você sempre escolhe, o legal desse lugar é que você sempre escolhe qual atributo você vai usar. Eu vou usar preciso, né? Tem que ser um negócio preciso pra me pôr fogo na floresta inteira. É. Na próxima vai ser isso. Vocês vão querer continuar o caminho, meio que vocês conseguem avançar pro próximo. Ou vocês podem deixar em stand-by esse avanço. Vocês sabem que vocês vão perder um tempo, vocês ficam preocupados com a pão doce. Porém, vocês estão bem machucados e vocês se sentem um pouco não fatigados, porque seria um tipo, mas vocês não estão muito confiantes em vocês pela cagada que todo mundo está fazendo. Mesmo todo mundo. Tinha no besouro ali que deu uma ressalva e todo mundo falou, vou resolver isso aqui. Amanhã eu vou explodir mesmo. amanhã já não estou mais aqui, nem dá nada. E vamos coletar os ingredientes, então. Quem que vai fazer, a busca? Uma refeição? Vamos, vamos. Aqui na tenho fome. Na coleta... Tenho 10 de fome. Tem 10 de fome, eu tenho 14 de fome. Vocês fazem busca, tá? Conhecendo o local, vocês sabem os ingredientes que tem ali, tá? Então vocês sabem que tem vários ingredientes, como raiz de coxim, o galteraia dos tolos, galteraia dos sábios, ovo de wari e arroz arbóreo. O wari é aquela pombona. Cada um usa um atributo diferente, tirando um que usa preciso. Aí você tem que tirar um valor aqui que eu não vou falar. Então você vai ganhar... Eu não vou falar também, vou deixar na costa de vocês, que eu achei legal. Ok. É. Mas vocês sabem disso daí. Então um é raiz de coxim, 2 são os galteraias dos tolos, dos sábios, 1 é o ovo de wari e o arroz arbóreo. A gente tem que escolher o que a gente vai caçar? Isso. Vocês podem caçar muitas coisas, você pode mas caçar... Mas só um tudo. De nós caça. Eu vou deixar seus 3, como a regra ela tá bem... Ainda fala que não. Então eu vou deixar que todo mundo pode fazer certo. O teste. Então dá e pra aí cada o um teste, a quantidade coisa. É o tanto de ação que vocês tiram no dado. Ah. Só que eu vou ler o que é a descrição de cada um, tá? Dá pra jogar isso em um facinho. Em um? É. Pessoal, ao invés de a gente ficar brigando pra ver quem que vai buscar, vamos cada um pra um canto. Isso. Assim, vocês já procuram a árvore de mel, a planta de mel, e ver se a pombeça passou por lá, porque ela absorve todo o néctar das plantas. Isso aí. Tá na descrição dela, que ela sai puxando néctar. Sai puxando néctar, falei. E aí a gente sabe do caminho que ela tá. Ó, então eu vou ler o que cada coisa faz, agora se vocês quiserem caçar tudo. Um é um tubérculo macio e rico em amido que você pode ferver, amassar, assar ou fritar. Dizem que não há prazer maior do que deliciar com um prato de raiz de coxim. Outro, as folhas secas da planta de Galtéria são estimulantes. O efeito é temporário, contudo, sempre precede uma queda de energia. Idêntico à galbeta dos tolos, na maioria dos aspectos. Distingue-se por seu odor mais suave. Essa variedade tem um efeito rejuvenescedor. É a cera dos sábios. O ovo de Wari. Os antigos criavam Wari semelhantes a pombos como sua principal avicultura, e a população selvagem espalhou-se nos quatro cantos dos continentes. E arroz arbóreo. Criado para sobreviver em condições áridas, o arroz arbóreo pende de galhos de árvores em folhas. O grão é pequeno e grudento em comparação aos outros tipos de arroz. Como que vocês vão fazer a distribuição aí pra caça dos efeitos das comidas? Vamos cada um pegar um. Dá pra gente distribuir assim, quais são os mais poderoso, difíceis. preciso, ligeiro e caspicioso. Então, o mais difícil são os que estão abaixo do solo, pra precisar cavar, né, pra gente procurar as raízes. Os que estão acima das árvores, quem é mais ligeiro pra subir. E quem tá entre os arbustos ali pra gente encontrar o lugar certinho, saber onde procurar, é o caspicioso. Eu fico acima das copas. Você é o mais forte, vai conseguir cavar. Eu cato a raiz. E você é a que conhece... Tem um visual melhor, você procura as que estão rasteira. Pode tô ser. Metendo cutelada no chão pra caçar raiz. O arroz. Beleza, você vai de poderoso, você vai pegar raiz coxinha. Raiz coxinha. Você vai de arroz com caspicioso? Não, o ligeiro. Ele vai de ligeiro. Você vai de ligeiro? Então você vai pegar o ovo de Wari. O ovo de Wari é o ligeiro. Subir você vai do quê? Nas árvores. Preciso, você pode escolher o do tolo ou os do sábio. Do tolo ou do sábio? É. Tolo, do tolo. Tolo sempre. Vamos no tolo, então. Estão tá. Dizendo pra mim então, no tolo. Então eu vou dar o spoiler aqui. O efeito do sábio. Ele só era, não tinha efeito. Ele só era o tempero. Olha. Né, tolo então vamos lá. Então vamos começar aqui. Fazendo em ordem. Poderoso. Raiz de coxinha. Você vai fazer um teste de busca. Então busca. Você vai usar poderoso mais busca. Poderoso 3. Pode escrever como você vai pegar aí. Busca soma no resultado, né? Você usa o valor e pode somar em qualquer dado seu. Então, dois, três, mais um de outro. Lembrando que vocês estão cansados, então vocês vão ter desvantagem nos testes de vocês. Funciona, tá? Certo. Eu vou ser bonzinho. Só joga aí. Não quero bonzinho, quero dificuldade. Eu posso virar feral pra buscar não, raiz? Não, porque vocês já não vão ter mais pontos depois pra gastar. Ah, já. Ok. Então tá, então beleza, são de boa. Olha. Nossa, foi uma bosta. Dois sucessos e um aqui. É. Cara, eu vou. Você conseguiu esse pegar. Esse um vai virar um 2, né? Porque eu vou gastar o meu busca aqui. Tá, mas você tem desvantagem. Então eu vou mas deixar ele voltar um então ele vai ficar pra gastar. Qualquer dado. Ele pode gastar um desse pra gastar um bril? Pode, mas como tá. A desvantagem, na verdade, ele é basicamente quase a mesma coisa. Ai, 4 a 6 você perde ponto, mas. Ele falou como é o jogo, é pick play, tem muita regra que não tem, então ele falou pro mestre faz do jeito que quiser, que é o guia. Então eu vou pressupor que você gastaria, se não conseguiu, você conseguiu pegar só uma raiz de coxim. Ok. Tá? Mas você conseguiu ali, você viu que tava difícil, você buscava, você puxava aquele negócio, você caía pra trás. Aí você dava cutelada, caía de novo, você tava cansado, aí você bateu em uma ali, saiu ali na sua mão. Ela gritou tipo mandrágora, aí você colocou na tela de novo. Aí você matou. Mas conseguiu pegar uma raiz de coxim, okay. Vamos lá. Eu volto marrom. Os você vê, cara, você tudo começa a observar marrom em cima de terra. Da terra, você sai subindo aí. A terra não era pra comer. Aí você olha uns ninhos mais grandes assim, né? Você vê que tem uns ovos ali meio azuis, meio roxos assim. Você não vê nenhum pássaro em volta. Tora o pau, busca mais o seu. Então eu tive um 8 no dia 8. 6 e um 2. Tá. Você conseguiu, como você tem o redutor ali, você conseguiu 4 ovos. Tá, eu tô cansado também, né? Descanenta. É, todos vocês é porque vocês perderam a harmonia. Assim. Tá, então, mas você consegue pegar, você pegaria 8 se não tivesse. Então você pegou... Pois não? Eu usei poderoso, ganho 5 pontos de ferimento. O seu poderoso dá aí? Não, o poderoso só pra, era só pra travessia. Só pra travessia. Só travessia. Isso. É. Okay. Você consegue pegar 4 ovos, você vê que tinha ali um que estava meio podre, você olhou e você viu que vindo uns Wari's ali, né? Você já tentou pegar rápido pra não te atacar, guardou e desceu escorregando assim, que nem os bombeiros sozinhos no mato. Ah, só não pode ser, vem moleque. Vamos lá. Você foi de preciso, preciso. Alteria dos touros e as folhas secas. Vamos lá. Isso. Eu vou na folha de coca. Você tá jogando D8 aí? Não, vou jogar depois. Eu vou jogar primeiro D6. Okay. Eu tenho 2 sucessos por enquanto. Tá bom, beleza. Um 5. E um 5. Beleza, você pegou 2 ali. Você viu que você começou a pegar uma sua, essa tava bem seca, não tava nada, e você pega algumas, tá? Conseguiu recuperar 2. Raiz de coxinha. Você ganha 1 de descansado. Anota aí, ó. Anotei. O tempero. Pera aí que eu tô anotando, filho da puta. O tempero dos tolos, né? Não tem aqui o que fala, mas você ganha 1 de fadigado. Ai, eu ignoro esse efeito. Eu preciso ter um efeito aí, depois eu preciso procurar o que o fadigado faz. Eu tenho uma dieta generalista. E aí, o que, que você conseguiu? Calma aí. Cadê o fadigado? Depois a gente faz a piada. É, peraí. É, o que é o negócio dos tolos, né? Como é que é? Você ganha 1 de fadigado. Quando come. Fadiga. Enquanto você marcha através de manela... Estar fadigado enquanto você marcha, precisa saber a condição de fadigado. Mas que porra de comida bosta. Tempero. Tem ororoco do caralho. Mas que você pegou aí maconha. Fica noiada. Basicamente. Mas é porque, ó, eu ignoro isso. Ao comer uma refeição, você pode ignorar todos os efeitos bônus que ela causa. Alguns ingredientes são acompanhados de efeitos negativos, como ficar fatigado. Comer esse tipo de ingrediente ainda restaura sua resistência. Com esse traço, você pode fazer receitas com a maioria dos ingredientes, mesmo que causem efeitos colaterais desagradáveis. E aí não causa esse efeito. Que beleza. Muito bom. Então ainda vai me curar, minha resistência, mas... Perfeito. E aí, o que você conseguiu? Folha. Ah, que legal. E você? Ovos. É, Jesus. Potatoes. Cara, eu não tô achando fadigado aqui. Olha, já contaminou. Eu vou ferido, mas só fadigado, só fala. Ferido, ferido. Isso daí vai ser assim. Perigo, traço, de arremessar. Ei, rapaz, aqui é o Bucky. Eu vou usar a oração do céu, vou tirar de você. Oh, vai que vai, fiote. Hoje, pega ali, ó, seu pulmão. Seu pulmão, caralho. Só vê essa dor que eu tô nas costas, no peito. Maluco, vai ver essa porra, mano. É, tem que ver esse trem aí. De sangue, mas eu tô fadigado. Fadigado, sua resistência máxima é reduzida em 1. Que bosta. Nossa senhora. O cara simplesmente tá com fome, comeu um... É um negócio! E aí eu entro a questão de vocês. Então você anotou que vocês pegaram, né? É, eu só não tenho o que os Eggs faz. Os Eggs, eles e os Eggs. Ele não dá nada? Não, ele dá. Então... Se a refeição... Dá colesterol. Caraca, essa porra. Se a refeição restaurar 8 ou mais de resistência, você ganha mais 1 em busca ou mais 1 em travessia. Caralho, olha. Vou dar um bufado mesmo. Hein? Esse web, ele é raro. É. E aí eu quero saber o seguinte... É. Agora entra a parte da receita que vocês vão fazer. Óbvio, receita. Existem eu preciso saber como cozinhar. Cozinhar pode significar muitas coisas, mas em Wild Fest é, acima de tudo, uma experiência compartilhada de recuperação. Quando você tem a oportunidade de cozinhar, como quando acampa, você e seu grupo podem preparar uma refeição. Mas antes mesmo de começar, para aqueles que vocês precisam ler isso, relaxe. Você, o jogador, não precisa ser um chefe 5 estrelas ou expert. Os jogadores se sentem intimidados na hora de cozinhar. Por exemplo, muitas pessoas não sabem como preservar a carne em refrigeração. E tá tudo bem. Digo que você tem um refrigerador arcaicaço portátil onde guardam materiais preserváveis e bola pra frente. Então, cadê aquele... Empresta essa folhinha aí. Essa aqui? É. Quem que vai cozinhar aí? Ué, não é todo mundo? É, mas é, vou perguntar no geral. Como não é monstro, eu quero saber o que vocês estão fazendo para preparar essa refeição. Pergunta inicial. A gente já... Aqui tem umas dicas de preparo, por exemplo, você joga um D6 e vem as coisas. Se vocês quiserem, né? Agora... Tem um aleatório aí, é? Tem um aleatório, se alguém quiser fazer um aleatório é D6. Ah lá. Então vai, pega um D6 aí, também vou fazer um aleatório. Joga aí um D6, qual que é o método que você vai... Você tá cozinhando o quê? Qual dos ingredientes? Ah, eu vou cozinhar. Cada um vai cozinhar o seu, vamos lá. Então, beleza. Vou cozinhar as folhas. Ok. Tá. Você não vai cozinhar. Na verdade, você vai cozinhar. Eu vou cozinhar. Cozinhando. Estou cozinhando. O método é cozinha cozido. Então vamos lá. Qual que é a textura? Vamos jogar um DC de novo. Dois. Ele está ficando cremoso. Olha! Qual que é o sabor? Mais um D6. É cremosa. Eu não quero do é uma folha cremosa salgada. Ele está fazendo uma folha delícia. Que está ficando cremosa e salgada. Fez tá? Uma sopa de maconha. Pois é. Agora você pega os seus utensílios, você começa a fazer as coisas. É, aqui como não tem muitas coisas de... do que faz e tal... Tem um aqui que precisa de semente, peixosa, vocês não tem isso. Eu acho que eu vou no aleatório também, porque foi da hora. Foi engraçado. Então o que você vai fazer? Você pegou, aqui eu perguntei, né? Como você vai cozinhar. Aqui fala se você vai correr atrás dos frutos, como você vai fazer a fogueira. O que mais vai servir no banquete feral, você não precisa usar ingredientes para esse acampamento. Nossa, morte, tal. Como eu vou fazer a fogueira? Como ele não tem muitas regras ainda, tá bem cru, mas eu acho que quando você livre vai ser bem legal. Então eu vou pressupor que você tá fazendo isso daí. E aí você cozinhou, então, o que você pegou? As folhas lá, a folha do tolo lá. A folha do tolo. Vai ficar, ganha fadigada esse tempero. É, mas eu não ganho. É... Eu quero saber quanto que ela restaura essa bosta. É. De 0 a 20? De quantas folhas você tinha? Duas. Tá? Então cada folha vai restaurar 2 de resistência. Ok. Tá? Mas na verdade você não vai cozinhar só ela, vocês vão juntar okay. a receita de todo mundo. Então ela tá preparando as folhas pra juntar o de vocês. Tá? Perfeito. Essa aqui é a receita de todo mundo. Você anota tudo. Vamos lá. Você vai você? Vamos lá. Então vamos potatoes. Lá de novo. Peraí, deixa eu voltar um aqui. Um potatoes. Um potato. Então vamos lá. Puta de uma potato. É uma potato. DC de F, 10 de preparo. 5. Você está fazendo batatas no vapor. Oh. Raiz no vapor. Mais um D6. Qual a textura? 5. Líquida. Você tá pegando, você vê que ele começa a pegar as raízes, ele fala, potato, potato, ele começa a bater, ele começa a esmagar, pega uns líquidos, água, líquido, líquido, potato, potato. Depois ele vai jogar um caldo. Quase um purê. Vamos lá o sabor. É, tá fazendo só água de amido, só. Água de amido. 2. Rico. Então, o sabor, ele é bem forte, o sabor bem rico ali. Você vê que é bem, você sente bem, por mais que ele não seja uma textura. Batata, sabe como chama isso? Cauim. Cremosa, mas você vê que o líquido tá bem... Bem gostoso. E os ovos? A habilidade cura você usa quando, Tantinho? Você tem cura aí? Eu tenho. É o traço. O que que fala? É ação? Não, a habilidade cura. Deixa eu ler aqui só pra... Já vi quanto que é o... É, só pra ver se daria pra mim... Eu não sei se dá pra usar no preparo. Sim. Isso pra curar um a mais, alguma coisa assim. É, não, no preparo eu sei que não. É, eu só preciso ver, deixa eu ver como que é a habilidade cura. Porra, então. É, o preparo é mais um momento de que vocês vão ali. Cura, né? Tentar curar... Vamos ver. Faça uma rolagem de cura poderosa para tentar minimizar o efeito de uma toxina que corre pro seu corpo. Faça uma rolagem de cura para suturar um corte profundo. É meio pra você estancar um veneno, alguma coisa. Entendi. Curar mesmo nesse jogo é alimentação. Alimentação. Obrigado. Vou jogar também. Vamos lá, Jefferson. Você vai fazer randão? Uhum. 4. Peraí, deixa eu pegar aqui de novo. Randão é demais, cara. Nossa, eu preciso do jogo, que tem muitas receitinhas, cara. Eu não vejo ela chegar. Você é louco, eu vou ficar bitolado nesse negócio. 4, qual que é o tipo de cozinha? 4, grelhado não, em salmoura. Então você vê que ele pega os ovos, ele coloca ali numa salmoura quente pra conseguir virar fica bom pra caralho o ovo da salmoura. Textura. Ovo pochê praticamente. É, o pochê. 2, faz cremoso. Pochê cremoso. Sabor. 2. Rico. Então um sabor bem gostoso, bem chato. Você vê que ele começa a separar ali. E vocês começam, ela pega a folha, ele pega o líquido. Quanto que é a raiz cura? Você não então disse, vamos ver né? Agora. Então nenhum deles fala cura, nenhum deles tem uma receita. Ah. Né? Então eu vou pressupor que tá meio livre aqui. O ovo ele vai curar... Dele é raiz, né? É, o do Jeff é a raiz e do Jeff é os... A raiz você ganha um descansado. Então sua resistência aumenta em 1. Porém, você tem um fadigado. Então ambos se anulam. Tá. É, só que na verdade vocês vão ganhar 2 de fadigado e 1 de descansado. Ah, porque só tem e uma, só raiz, tem uma, né? Raiz. Então na verdade vocês ganham 1 de fadigado. Tá? É a vida. Porém, o ovo, eles são 4 ovos. Cada ovo ganha 8. Eu vou pôr que eles ganham 8 de resistência cada caralho. Ovo. E ganha mais 1 em busca ou em travessia. Aí você vai poder escolher na hora que fizer. Então é 8 vezes 4, 32. Dividido em 3. Aí vocês decidem como vai ser essa divisão. Você tá mais fodido, você cura mais. E aí, na hora que você ganhar, você escolhe se você ganha uma travessia, ou mais um em travessia, ou mais um em busca. Até a próxima refeição. Travessia, né? Cada um pode escolher mais um em travessia ou mais um em busca. Tá. E vocês ganham travessinha. Ô, Trinquinha, essa dieta generalista é só pra mim, então. Qual? A dieta generalista. O que fala? E aí? É que ele falava comer uma. É que é ao comer, né? Então acho que seria eu mesmo. Quer comer uma refeição, você pode ganhar todos os efeitos. Uma habilidade sua. Que ela causa. É. Você não ganha nem o descansado, nem o coisa. Você pode fazer. O seu traço. Ah, pegar um copo de... De whisky? Não, só de Campari tem aí. Não, não tem. Não. Tem pinga, pinga tem. Eu fui passar no mercado pegar alguma coisa pra nós comer. Eu também esqueci. Não ia falar pra você. Ainda bem que deu tempo de almoçar. Hein? Pô, vou pegar essa água que faz bolhas aqui. Tem água de bolhas ainda? Tem. Oba! A questão é se tem bolhas ainda. Vai ter mais bolhas, mas mete bala. Vocês já se curaram? Tudo bem? Uhum. Quanto que a gente curou? 32 dividido por 3. Eu preciso de 2 só. Então vocês têm 15 por cada. Vocês conseguem ficar full, né? Sim. Uhum. Você tem quantos? Vai. 10? Ainda. Lembrando, lembra do seu traço, Jefferson. É? Você pode dar seu traço agora pra ajudar vocês. Pra manter... Pra vocês não pegarem fadiga. Sim, que é o do João de Barro. Então, na verdade, vocês não pegam nem a fadiga, nem os descansados. Nem você, porque você vai usar sua habilidade pra pegar fadiga, então se anularam. Você usa isso só pra não ficar mais fadigado, vocês. Tô tomando comida, minha habilidade é ameaçar, vou ameaçar a comida. Se me fizer bem, você tá fudida. Tá fudido. Se der com a caneira, eu vou te comer. Quer dizer... Então vocês passam ali, né? Obrigado, Jeff, valeu. Vocês começam a procurar alimento, consegue, vocês acampam. Ah, eu abri esse negócio. Eu vou pôr que vocês ganham um de harmonia novamente. Esse acampamento, tá? Então vocês conseguem ali descansar, mas o tempo vai passando. E aí vocês entram no Horto da Doçura. Vocês começam a seguir os caminhos, né? Vocês começam a entrar. Os nômades do clã Tu cultivam essa área do bosque retorcido. Cada vez que estão em passagem, constroem e deixam colmeias artificiais, as quais colônias de abelhas Zin preenchem sua ausência. Mas foi um ano longo e difícil, e as famílias Tu ainda não regressaram. Enquanto isso, os ferais podem colher qualquer mel excedente das colmeias. Porém, tem seus problemas. Passarelas, né? Passarelas e pontes em vários estados de abandono conectam os galhos como estrada. Vocês vão andando por essas áreas e vocês veem uma colmeia em um formato de caixa zumbi de modo desagradável e a abelha sem cabeça cobre o chão abaixo dela. Uma guerra de sucessão em miniatura acontece internamente, enquanto fêmeas imaturas competem para tornar-se a nova rainha da colônia. Eu vou virar novo. Vocês observam ao longe um mamudo selvagem encarando sedentamente o mel que escorre da colônia, mas mesmo para ele está fora de alcance. Ele se afasta devagar assim que ouve vocês chegando perto no caminho, mas vocês observam ele querendo aquele mel, né? Vocês observam também que uma passarela foi destruída, como se tivesse alguns ferais ou algumas feras lutando ali. Não consegue identificar as pegadas. Será que a pão doce passou por aqui? Calare. As passarelas são instáveis. Então, viajantes apressados correm o risco de perturbar insetos monstruosos no chão do bosque. Os ferais têm desvantagem para fazer travessia ligeira. Aqui a gente já está falando de um perigo 2. E a dificuldade ali a gente está falando em... Tô tentando, vou falar. Como vocês querem atravessar esse local? Vocês querem fazer mais uma pausa? Tentar observar alguma coisa? Linha, põe fogo. Não, boa ideia. Você quer botar fogo ali? Botar fogo aonde? Na colmeia. Na abelha. É. Mas eu acho que melhor a gente passar sem perturbá-las, não é? Tá bom. Elas já estão tentando. Vocês não têm ideia pra onde foi, tá? Os aços desses estão meio perdidos agora. Vocês estão buscando. Então melhor a gente caçar os aços, a gente não conhece. A gente tem que caçar os aços. Pode fazer busca ali, se quiser. Ou faz a busca ou faz a travessia. Não, dá pra gente catar mel. Vocês querem seguir pra qual caminho vocês vão seguir? Quer pra catar mel? Não, tô falando só que dá, não tô falando que a gente vai. Ali a tem... busca é pra catar mel. Ali no local, pelos que vocês não, vão é que observando... Não, a busca que eu quero é pra achar os rastros da pão doce. Ali parece que tem os mesmos alimentos, tirando essa questão que lá tem mel. Tem esse bálsamo de mel aí que é bem forte, né? É bem forte, vai tentando mais aí. Um mel claro, de baixa viscosidade, com notáveis propriedades medicinais. A fumaça é um método comum para sedar as abelhas antes de colher. É o fogo não sei ainda. Mas a fumaça é igual o básico de catar. Fogo mata, Lonor. É. E aí, vocês querem fazer uma busca de pegada, alguma coisa? Fazer alguma jogada antes? Não, eu vou caçar umas pegadas mel, antes. Mel. Tá, então você faz busca. É, vou fazer busca. Antes da gente ver. Pra vocês, eu gostaria de pegar esse mel também. Vocês queriam pegar o mel? Eu vou só fazer a caçar os rastros, que depois a gente cata o mel. Porque e depois a gente vai. Se a gente anda com o mel, a gente anda com favo de mel, talvez a chance da pão doce vir até a gente é grande. Boa. Você pega mel, você é mais rápido que a abelha. Eu dengue. Então. Nossa. Eu sou mais forte que a abelha, mas aí qualquer você um. Tem habilidade? Mas elas vão picar. Você teve sucesso? Rápido. Você pode aumentar. É que na verdade você teve um sucesso, mas não foi muito efetivo, né? É. Cara, mas você vai andando ali, você vê que não é tão difícil de achar, você vê escamas quebradas de mamudo e ainda molhada de sangue. Opa. Estão espalhadas pelo chão. Longos arranhões nas bordas indicam que foram arrancadas pelas garras de metal de um kawari. Porém, vocês ficam confusos com as pegadas pra ver se a Pão Doce fugiu ferida ou se o Kawari tava perseguindo, vocês não sabem o caminho que ela foi. Mas aparentemente parece escamas de um mamudo. Tem escamas de um mamudo aqui. O sangue que foi arrancada pelos garras de metais do Kawari. Pega mel logo. Vamos chamar Pão Doce. Vamos pegar mel. Aqui. Vou tentar pegar esse mel, aproveitar que eu tenho minhas luvas. Eu vou tentar pegar. Ai, meu Deus. Vai dar merda. Vai dar merda. Eu tô me preparando pra correr. Chega o momento que você tá subindo pegar o mel. Não, dá pra gente fazer a fumacinha antes pra ajudar você ele? Você quer fazer fumacinha? É, eu tenho maçarico, boto fogo em alguma coisa e... Tá, então quando você tá fazendo maçarico, vocês estão prestando atenção nisso. Isso. Vocês escutam algum barulho, vocês olham pra trás, vocês veem seis caçadores clandestinos. Que lembram os que pegaram vocês. Tá. E aí vem a pergunta pra vocês. É um desafio. Como que vocês querem lidar com esse desafio? Vocês podem usar qualquer habilidade, vocês podem tentar sair, vocês podem tentar combater, conversar, não sei. Uma pergunta bem idiota. Os caras aparecendo ali, eles estão com nítidas intenções de combater a gente. Isso é óbvio. Você não consegue entender. Eles estão ali, próximo de vocês, observando, não falaram nada. E agora, como é um desafio, diferente do que a gente tá com uma ideia, vamos pra batalha? Vocês podem. Só que faz um teste de desafio geral, meio que o combate acontece ao mesmo tempo, não tem aquele negócio, joga dado, defesa tal, joga dado. Então vocês podem decidir usar qualquer habilidade e qualquer talento, só me explicando o que você vai utilizar pra fazer aquilo. Ah, a gente quer sair correndo e fugir deles, ah, a gente quer brigar com eles, a gente quer tentar falar com eles, a gente quer... Não importa, vocês podem fazer o que vocês quiserem, explicando na habilidade e nos atributos. Eu olho pro pessoal que chegou, olho pro meu pessoal... Joga a abelha neles. Pensei, mano, segura aí. Que aí todo mundo vai fazer, tá? Só pra vocês entenderem aqui, como é um sistema, é one shot e tal. Com sucesso vocês vão sofrer dano, vocês podem iniciar ataque, pode ter uma batalha, o nível de desafio vai depender. Enfim, não vai ser nesse encontro, não vai ser meio que um combate. Vai, dependendo do que vocês forem fazer, vai ter retaliações, danos ou não. Vai então, se resolver algo. Vocês querem ir pra um combate com eles? Não. Vai ser uma fuga deles fugindo das abelhas. Uhum. Eu olhei pra eles pra ver qual que é a intenção. Olhei pros caras, até agora ninguém esboçou nada. É, a minha reação não é combate. Minha frase pra vocês é: meia pra nós, abelha pra eles. Você acha que. Óbvio, se vocês jogarem a colmeia toda lá, tentar jogar, provavelmente não vai ter mel, porque o mel vai estar no corpo deles, né? Você percebe isso? A gente é quase do corpo. O cutelo tá só. O cutelo tá ali, meu deles, abelha mesmo, nós, abelha minha. Então, mas você percebe que você vai quebrar tudo se você conseguir jogar, se você conseguir arremessar. Sim. E não vai, não vai dar uma bad de mel. Sim. E aí, o que vocês querem? Seria melhor talvez a gente conversar e dividir o mel? Se eles estiverem atrás do mel. Eu já tô próximo da colmeia ou não? Tá, ultimamente próximo. Jogar mel eu vou considerar como combate, tá? Eu vou entender como combate. É combate. Sim. Nenhum deles tava lá... Tava. Você se lembra dos guardas ali? Ah, então com certeza que eu ia querer tentar pegar a gente. Sim, são os cuzão. Ah, então espancaciones então. Eu vou atacar, vou chegar e vou catar a colmeia com as minhas luvas e vou atacar neles. Tá, então vamos lá. Cada um, eu quero entender quais são. Então todo mundo vai entrar pro combate. Isso. Você vai arremessar. Então acredito eu que você vai usar ali um arremesso, ali você vai jogar um tiro, tá? Que seria o arremesso. Você vai querer com força ou preciso, qual tipo você vai querer fazer? Ah, poderoso, né? Mesmo poderoso. Então beleza, você vai jogar poderoso, mas com um tiro. O que você vai fazer? Eu vou atirar com minha linha de fogo. Linha de fogo? cutelo. Eu vou pressupor, como não vai ser jogadas de ações, vocês estão ali nas pegadas próximas, então tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Certo. Se vocês vão atacar, eles também vão atacar vocês. Tem um nível de dificuldade aqui pra vocês passarem, tá? Tá bom. Tesouro? Sim, mamãe. Vou partir pra cima deles. Tá. Na hora que a colmeia estiver voando. E tá. Vou descer uma cutelada poderosa neles. Beleza, então vamos lá, galera. Teste de ataques, mesma coisa ali. Teste de desafio, todo mundo joga ao mesmo tempo. A gente pode entrar em feral agora? Fica ao critério de vocês. Você vai entrar em feral? Vem em mim, galinha! Vou. São dois D6 e um D20. Eu não sei quantos D6 você joga no seu teste, é 3, ó, né? Ó, eu tenho 3 D6. Então você vai tirar um D6 e um D8 vira D20. Você sai fora e o meu D8 vira D20. Cadê meu D20? Eu tenho D20 não, aqui, 3. Era esse. Ah, então acho que esse é seu, esse amor. Esse é o meu. O que você tá com você é meu. Acertou no copo. Genial. Beleza, então vamos certo. Lá. Todo mas calma, vê. Calma. Tô calma. Eu tenho golpe, esse quebrado, ok. Corte limpo. Custa 4 ações. É, você não... é que agora não é ação, agora é desafio. Ah, é desafio. Isso você vai usar em ações quando vou tiver usar um combate, em ações, combate aberto. Se é um desafio, vocês têm um nível de dificuldade. Se é passar, aqui. Se não passar. Ave Maria, eu falei. A hora que eu coloquei a mão, o bagulho é favo de mel, fez um pra dentro. Beleza, 5. Pelo menos a luva tá cheia de mel. Tá. Ai, golpe, eu tenho mais um. Então deu um, dois. Vamos lá, eu tenho mais um de tiro também. Nossa! Tá. Vocês. Quanto que eu tinha que tirar aqui? Você tem habilidade? Tenho, então, golpe. Então vamos lá. Você gasta um do seu golpe pra aumentar aqui em 4. Ok. E aí você tira um sucesso seu ativando um traço pra aumentar em 5. Pra ter um sucesso mais efetivo, vocês precisavam de um nível de dificuldade de 10. Porque o Anix tirou nenhum sucesso. Ok, 5 com 5, 10, vocês tiveram pelo menos um sucesso padrão. É, eu tenho 3 sucessos. Né? Não, mas é a efetividade, né? Ah, efetividade é. Lembra que o dado de ação é o que entendi. Vocês dão de dano, que vocês passam, tá? Então você teve um bom sucesso. Então, eu vou aumentar aí pra 6 o meu aqui, porque eu posso. Porque eu tenho tiro 1 de 6. Tá, não 6. Compensa, porque o crítico, vocês precisariam de um crítico agora pra ser muito bom. Ah, vocês tinham que tirar 8, é só pra ficar sim, no... 8 ou mais, somando cada um pra dar bom. Então vocês observam ali, como que chama? O besouro, ele tenta pegar, ele se combina um negócio rápido. Na hora que o besouro tenta pegar, ele meio que escorrega o mel, muito mel. Ele pega, escorrega na mão dele, caramba, não vou conseguir a tempo. E nisso você já tava correndo a cutela, e você já começa a ligar ali o fogo, começa fogo, fire. Começa a jogar, ele pula, você vê que uma parte do cutelo pega em chama, você sai correndo, só que ao mesmo tempo os caçadores, eles como se fossem uns espetos, umas lanças. Você vai pulando, ele vai acertando você, filho, vocês vão brigando, aquela briga. Você escorrega, você vê umas abelhas chegando em você, você já tenta se deslivrar da abelha. Então vocês veem o besouro correndo em volta das árvores, então vocês estão batendo. Cara, e naquele tempo, aquela luta, vocês acertam os caçadores clandestinos, mas eles acertam vocês. Então todo mundo ali na luta, né? Vocês sofrem 3 de dano só de resistência, mas vocês derrotam os 5 caçadores ali no combate. Okay. Vocês voltam ali, e depois você vê que depois o besouro volta com um pouco de mel, assim, com o cara, puta que pariu. Não peguei nada e as abelhas me bicaram. Você vê um pouco de... Tudo bem? Ótimo. Mel assim, salgado. Falou assim, ó. Vai andando assim que a pão doce vai atrás de você. É meio difícil andar com o mel grudando. Não, fica tranquilo. É assim mesmo. É só você ir de ladinho assim. Beleza, vocês conseguem. Vocês veem isso daí. Vão tentar coletar alguma coisa. Não. Porque dá pra tentar coletar o mel ainda? Não, mas aí vocês vão gastar mais tempo. Só que você já viu que as escamas e o sangue parece que tá bem recente. Então, não, você tá recente, vamos atrás da pão doce. Então. Tá. Vocês começam a caminhar e vocês entram numa encruzilhada. E aí tem dois caminhos que aí você que é a Ranger, você pode escolher. Tem galinha na encruzilhada? Tem uma que tá meio confusa, você não tá entendendo, você vai ter que usar uma preciso. Ou tem uma que parece sim, que vai ser bem cansativa, você vai ter que usar um poderoso. E você sabe que se você usar ligeiro ali, você vai ter que perder resistência. Não, eu sou muito ruim, eu não sou uma pessoa ligeira. Sou então pessoa... ali você sabe que vai ter uma dessas travessias que tá te confundindo, tem muita pegada, você não tá entendendo. Você não sabe se vai chegar no caminho certo. E a outra parece que é bem fechada, tem bastante vinhas ali atrapalhando o caminho de vocês. Não dá pra mim fazer uma busca pra saber por onde que talvez o bichinho foi, né? Agora você tá na parte que vocês estão avançando, né? Então eu vou no preciso. Então tá bom, você vai fazer a travessia, você vai jogar a travessia com preciso. Beleza. Seu teste ali. Tá, a CD é um pouco mais alta agora, porque o perigo é maior. Agora o perigo é 2 do Horto da Doçura. Ok. Só pra vocês saberem, tá? O mel, ele dá cura mais 10 de resistência e cura o ferido. É? Vixe. Lambiu. Tem que preparar. Não, vai ser cru. Lambiu o besouro. Eu era fumado. O que você faz? Eu chupo o besouro. Bizu. O apelido do besouro é bizu. Era o micélio. Era o bizu que eu transformei ele no corpo. Nossa. Verdade, cara. Micélio. Ok. Quanto? Vamos ver, eu tenho um 6 e um 7. Tem um 7 aí, né? É, dá pra transformar esse 7 num 8 e virar um 8. Só que você perde um sucesso. Não, é porque é uma travessia, eu tenho uma travessia. Ah, aí. Beleza, você pode transformar em 8. Aí vira 8, ele vira um crítico, né? Com 8 e um 6. É que agora na travessia vale a pena? Agora não tem crítico. Não, vale a pena se tomar menos dano. É que na travessia não tem crítico. Ela tem vantagem, você precisa de um número de nível de dificuldade. Então, no caso, o nível de dificuldade é 15. Então é 8 menos 15, mais 2, você vai tomar de dano. Então, 8, 10, você toma 9 de dano, tá? Só que vocês já conseguiram adentrar um pouco mais. Vocês podem agora fazer o teste pra auxiliar. Se vocês fazem o mesmo teste dela, vocês têm vantagem. Vão ganhar mais 4 ali de vantagem. Qual o meu caso rolou? Ela rolou de preciso. No caso, eu vou fazer o de ligeiro pra poder... Ligeiro você... Toma dano automático. É, você vai tomar dano automático ali porque tem as... Tem desvantagem, você vai tomar 3 de dano automático porque tem as abelhas. Pô, tem tudo, tem abelha e mel ali. Muito mel que não dá pra se aproveitar, mas é um lugar muito de abelha. Você vai tentar sair rápido, numa dessa você vai acabar esbarrando numa colmeia e elas vão te atacar. Então tem que ser preciso, então. Preciso, você tem vantagem. E qual que é a dificuldade do poderoso? O poderoso, ele não tem dificuldade. É que, na verdade, ela seguiu pelo caminho preciso. É, então ou vocês fazem o... Na verdade, vocês só podem fazer o preciso. Vocês fazem outras coisas, vão ter desvantagem. Se fizer o ligeiro, vai ter desvantagem e tomar dano. Tomar dano. Ah, prefiro não... Vamos no preciso, então. Então é... Travessia. Isso. Vamos no preciso porque navegar é preciso. Cinco. Viver não só é preciso. 6, 5 no D8. 5 no D8. Você tinha tirado 8. 8 no D8. 13 total, então, né? Isso. Então você tomou quanto ali? É, deu 5, 6 e 6. Você tomou 4 de resistência. Seu teste. Preciso. Vamos lá. 6 e 6. Tá, seis, como você tem 4 na... você não jogou... Ah, não, beleza. Você vai tomar... Você vai passar, você vai tomar só os 2 do perigo de resistência. Ufa. Tá? Então vocês conseguem, você consegue guiar eles, você tem essa vantagem de guiando, vocês vão aproveitando isso. Vocês vão adentrando ali. Cara, e nesse tempo vocês começam a conversar entre vocês, né? Então, a trilha é tranquila. E o grupo tem a oportunidade de conversar. A atmosfera... Não é exatamente pacífica. O gosto é bom. Pão doce ainda está em perigo e o grupo pode ter perseguidores a mais e perigos desconhecidos que espreitam na trilha à frente. Mas, mesmo nas jornadas mais difíceis, há trechos em que há pouco a fazer além de seguir viagem. Qualquer feral pode abordar um companheiro do grupo com um dos seguintes objetivos: impressioná-lo, confortá-lo, descobrir mais sobre ele ou ensiná-lo algo. Com sucesso ou fracasso, os dois principais ferais que participaram da conversa restaram um de resistência a cada um. Vocês conseguem restaurar um de vida nesse tempo. Agora aquele caminho mais tranquilo, então onde vocês podem tentar impressionar, descobrir algo, ensinar algo, né? Muito bom. Meu Deus, vamos lá, testinho então ali, a gente quer um teste de exibição com capcioso, vai lá, Nix, exibição capcioso. Meu Deus. Nossa. 3 e 7. Assistiu 3, mano. Você tem exibição? Ah, meu, não agarrou, não tem. Mas beleza, cara, mesmo falhando, vocês recuperam um de resistência cada um aí. Você quer ignorar totalmente, deixar o power de... Como que você tá aí? Assim. Ó, de 0 a 20 eu tô 8. Vocês podem parar pra descansar mais uma vez. Não queria falar não, mas talvez eu recuperar um de resistência vocês também seria bom pra mim. Vocês têm a tortinha lá. aqui, tem espera um. Panqueca. Panquequinha. E um, você falou que a gente tem o nosso prato típico, né? O nosso prato típico recupera quanto? Então, como não tem aqui, deixa eu pegar um prato típico que tem aqui, vamos ver mais ou menos. Massa azeda. O meu é um pão cozido a vapor. Pão cozido a vapor, ó, que beleza. O meu é um. Como não tem. Ó, a criação desse daqui dá um golpe mais um. O que tem nos parentes de vocês aí? Que parentes? Nos pratos típicos. Origem em três pratos. Tá vendo? Tem uns parentes na frente do texto. Ah, aqui? É. Em qual deles? Criação, não, iniciação? O prato típico seu. Tem algum desses daí? Não, prato típico não aparece. Nem o tempero típico então, tá. Aparece no nosso traço. Como é bem simples, qualquer um de vocês pode usar qualquer desses temperos que dão mais um. Então, quando vocês se alimentarem dele, ele vai aumentar mais um no seu atributo até a próxima refeição. Desse atributo. Por exemplo, aqui aumenta um golpe mais um, travessinho mais um, ou estudo mais um. Certo? E o prato típico aqui, eu vou pressupor, como é típico, que ele recupera 5 de resistência. Mais esse mais um em um atributo, se você comer. Entendi. Então, vocês podem ou parar para fazer um acampamento, ou vocês podem cozinhar novamente. E às vezes cozinhar não para comer agora, mas para levar como lanches. Que é o lanche, a poção no meio do combate, por exemplo. Ou vocês podem se alimentar do prato tipo e continuar andando, né? Fica a critério de vocês. Eu tô de boa. Eu tô tranquilo também. Que bom. Só você vocês. Que tá podre. Pois é. Alguém quer revezar com o início da trilha? Ah, eu posso revezar. Dá pra revezar? Não tem problema. Se a regra não falou nada disso porque é kick and play, pra mim eu revezo do jeito que eu quiser, todo mundo sabe. Isso aí. Eu vou na frente, então. Tá. Você tá muito fraquinha. Eu vou no seu lugar. Por favor. Fica pra trás aí. Vai lambendo o besouro. Eu vou lambendo o besouro. Ainda bem que um besouro rola bosta, né? Dá bem, né? Senão eu não ia lamber, não. Você vai andando na frente, uhum. Você começa a observar um barulho estranho. Você começa a olhar pro lado. Ok. Eu quero que você faça pra mim um teste de busca. Tá? Ou chamado pra tentar entender ou encontrar esse animal que tá fazendo esse barulho. Vai ser uma busca precisa, porque eu quero saber exatamente onde tá esse barulho, que animal que é, o máximo de detalhes possível. Tá bom, então. Você tem um nível de dificuldade aqui. 10. Caramba, busca precisa. Esse é um desafio bem, bem complicado, tá? Nossa, ele tem que tirar um 8 no... Ou virar um feral ali e ter um sucesso acima de 10. É, lembrando que se você virar um feral e não sofrer nada, você não perde a ponte de harmonia, né? Vamos virar feral. Vamos lá. Tá na hora. Perder um D6? Ah, tem que perder um D6. É um D20. 14. 14 e um 5. Beleza. Cara, você na verdade vai... é um 14 e um 6, ou um 15 e um 6. 15 e um 6. Porque eu tenho busca. 15 e 6? Tá, se você falhasse, você ia sofrer 10 de dano e o grupo perde todas as poções de ingredientes aleatórias, pois seus suprimentos são queimados ou roubados. No que você tava andando, você começa a observar, um barulho, um granido assim. Quando você olha pro lado assim, em questão de 3, 4 segundos, você vê aquele. Aquele botato, que é aquele morcegão meio estranho, dá um bote em você e você repara que ele tava com fome, ele abre assim as asas, embaixo ele tem como se fossem umas bolsas que ele armazena as comidas, as coisas, só que você avisa rápido, todo mundo se joga no chão, ele passa reto meio que voando no rasante e ignora vocês assim. Você vê que ele tava com fome, né? Parece que ele mesmo botato e ele sai correndo de vocês. Esse aí não comeu pão doce. Ainda bem, né? É. E vocês continuam andando, você começa a escutar um barulho. Ao longe vocês veem esse bonde em aço, como se fosse um trem-bala, ok? Ok! O quê? Feito inteiramente de arcaicaço. Vamos roubar. Antigo e futurista ao mesmo tempo. Eu quero saber o que vocês querem fazer. Vocês querem desviar dele ou esperar passar? Porém, esperar passar vai levar um tempo. Pensa que é um trem-bala rápido que tá passando no meio da floresta. No meio da floresta. Vamos desviar, né? Vamos desviar dessa porra aí. Vocês vão tentar desviar. Vamos desviar. Então vamos lá. Acabou a aventura. Posso comer uma panqueca antes? Acabou a aventura. Não, porra. Vamos desviar, falhar, acabou a aventura. Não é assim. Cara. Pra mim vai acabar. Se eu tomar uma trenzada, moiou. Pô, mas agora que eu tomar uma trenzada, acabou, velho. E uma trenzada de arcaicaço. Arcaicaço. Trenza arcaicos. Então, beleza. Vamos lá, desafio agora. Agora é o desafio máximo. Nunca desafio um trem, vamos ver. Desafio o trem, vai todo mundo, vocês vão jogar como? Ok, eu quero... Tranquilamente tá vindo na nossa direção. É, vocês não conseguem identificar, mas parece que ele pega, assim, muito lugar da floresta. Ok. Se vocês ficarem onde vocês estão, provavelmente que aumentar ainda longe, vocês vão esperar ele passar, vocês não sabem a hora que ele vai passar, então tipo, é tipo aqueles filmes, vocês podem pisar e fazer blum, pica-pau. Como vocês podem pisar e sair correndo, como vocês podem dar a volta. Vocês não têm noção, vocês nunca... Ok. Só ouviram lendas... Sobre um trem assim que existiu, que ao mesmo tempo que ele é futurista, ele é arcaicaço. Pois é. Então eu preciso entender como que vocês vão querer escapar. Como? Vai lá, Jeff, começando aí com o cutelo. Eu vou fazer uma exibição poderosa, eu vou dar um grito pra ele desviar e passar longe da gente. Ok. E feral ainda. Okay. Pra ele afastar um pouquinho. É, você nunca mostrou pra alguém como o Jeff, né? Não, eu sei que não vai dar certo, mas tá bom. Deixa o cutelo tentar. Vamos lá, Nyx. Não vai dar certo, não. Eu vou jogar... Cara, uma bônus aqui. Vou acompanhar ele. Eu não sei o que é esse negócio aí. Pra mim é um bicho de cabeça. Tá vindo na minha direção. E vai vir. Vamos. Cigarra, mãe! Corre! Cigarra, mãe. Cara, eu vou buscar um caminho preciso. Se liga no rachixe. Pra ele não me pegar. Beleza. Vamos lá, então. Opa. Merda. Falhou, fudeu. Mas você teve uns... Você jogou com o quê? Com exibição. Então você vai fazer o seguinte pra não falhar, né? Senão vai ficar... Ok, um sucesso. E uma falha. Um sucesso, dois sucessos. Vamos lá. Anix, tora o pau. Eu quero... O trem não é uma criatura, não dá pra medir. Quero abanar, tipo, os caras quando vão... Avião. Okay. Só que quando eu caio com as minhas... Por que você tá fora? Tá ligado? Ligeiro, tá. Dá uma ligeira pro cara conseguir me ver. Então, no caso, eu vou jogar 3, tá? Ligeiro. Beleza. Certo. Sonho. Você tem... Boa. Um 3. Não, mas você não tem... Exibição. É, não teve um sucesso. Mas eu posso me assegurar de que eu tô balançando ela certo. Não, você tá lá. Você tá ali. Não, balangando tá com você. Tá ali, ó. Tô balançando pra tudo quanto é lugar. Vamos lá. Tô pensando se eu vou pro feral ou não. É, já, não, eu já fodi o rolê com o meu feral, né? Ah, se a gente... Não, já, não, a gente... Não, deu eu sucesso, deu sucesso, verdade. Sucesso. Sucesso vagabundo, mas deu. Não, o sucesso do Asio foi 6, né? 6. O teste não é muito difícil desse de dificuldade. Ufa, ainda bem. Vamos normal então, vai. Certeza? Não, olha que mestre, filha da puta! Eu afugentei um trem com meu grito. Que mestre, filha da... Com certeza fode a alma do player. Só perguntei, sabe? Vai. Se liga no rachixe. Normal? Você se transforma num tubarão mesmo? É? Tubarão. Você vê que começa o focinho de um tubarão martelo ali, começa a... E olhou meio esmigalado, meio vesgão. Tô gritando pra... Foge! E o trem tá fugindo. Meio banguela. Eu cortei a mordida daquelas grades. É. Bom padrão. Vamos lá. Não sou mais um tubarão martelo, sou um tubarão banguela. 5, 4, 4, deu 8 agora? É. Tá na outra mão, meu Deus. Vamos lá. Beleza. Boa, garota! Era 10, passou. Cara, vai passando aquele trem, vocês não entendem de onde vem aquele. Aquele trem bala, você não, começa não, a mexer o zumbi. Cara, no que você começa a gritar, você não entende se foi. Você acha que foi seu grito. Com certeza. E você sai correndo, você olha que o trem ele tá vindo do lado esquerdo. Aí você vê o tamanho do trem rapidamente, você não consegue ver, mensurar o tamanho, mas você foi tão rápido que você pulou mais pra frente. E você observa você fazendo assim também. Cara, você vê que o trem ele dá uma leve encurvada e continua seguindo um caminho ali. Corre, aí, você vê que ele passa assim, e você fazendo assim rápido, você acha que foi a sua direção que mandou e ele gritando. Você tem ele dar uma encurvadinha assim, começa a passar reto. Você, como você correu, você olhou pra trás, você não sabe o que aconteceu com eles. Eu tô assim agora esperando, ih, moio. Eles pararam. Aquela cobrana fugiu. Passou alguns minutos. Aquela cobra. Só que assim, esses caras assim, ó. O tubarão virou a Dory do nada. O bizu não entendeu nada, todo o espinho dele tá queimadinho assim, mas ele tá mexendo. Cara, o que passa, olha pra trás, os dois assim. De outro assim. Vamos, povo! Não entende nada e passa. Deu certo. Cobrona fugiu. Eu falei que ia dar certo. Claro. É só manter o otimismo. Vocês começam a andar e vocês veem que teve um incêndio florestal que varreu uma boa parte ali da floresta alguns dias atrás. Então, a terra está totalmente carbonizada, restando apenas algumas árvores retorcidas em pé acima da paisagem desolada. Porém, esse processo natural e necessário. O bosque já dá sinais de recuperação. Manchas verdes florescem em meias cinzas, enquanto filhotes de rangueixo, cujos ovos se desenvolvem quando expostos ao calor extremos, rastejam para fora da terra. Rangueixos são as aranhas de fogo, propriamente ditas, que é esses bichos aqui. O quê? Que da hora! Puta que pariu! Isso, dá ideia mesmo. Uma fera de linhagem do tostador, com 1 metro de altura e média 5 metros de comprimento, incluindo a cauda. Tostador. Predador de tocaias, rangueixo passa a maior parte da vida enterrado de cabeça para baixo. Quando sentem tremores por cima dele, aciona uma armadilha. Todas as 8 pernas se fecham, prendendo a vítima a seu tórax, enquanto sua cauda arqueia-se do chão e dispara fogo de um bulbo que poderia ser confundido com um ferrão. Por esse motivo, os rangueixos também é conhecido como aranha forninho. Embora com sua cauda e patas dianteiras enormes, construída para cavar e varrer areia, isso as torna uma aranha de fato esquisita. Se tiver sucesso, o rangueixo pode comer sua presa bem tostada à vontade. Só em raras vezes, com movimento rápido e oscilante, para ficar ereto, devem reposicionar-se. A gente vai ter que pegar, atravessar esse terreno. Esses ovos... Aí, beleza. Tá cheio de ovinhos, a gente tem que fazer a travessia agora. É... Vamos um parque, cadê a arca? Pequenos crustáceos chamados de brasagueijos correm sobre uma carcaça queimada limpando. Tênues luzes vermelhas em suas conchas piscam em padrões lentos e regulares. Vocês veem que elas ignoram vocês, esses brasagueijos. Uma brisa sopra fuligem no rosto de vocês. Levará uma eternidade para tirar isso das roupas. Uma árvore caída foi estraçalhada pela passagem furiosa do Kawari. As penas caídas ao lado dele são extremamente rígidas e claras, como um coral desbotado. Ixi. Você vê que ali vocês não conseguem entender e vocês entram pra parte da caçada. A gente pode catar umas penas? Não dá tempo. Não dá tempo? Tô passando? Porque a regra fala. Ah, ok, cara, tô passando, não consigo pegar uma pena! É porque aqui fala assim, o grupo não terá tempo para reunir os ingredientes ou explorar a queimada. Assim que eles entrarem, a caçada começa. Ou seja, a pena de Kawari. Vocês começam... Peraí, quem tá caçando quem? Vocês caçando os Kawari. Ah... Okay. Kawari levanta a cauda enquanto avança, e as manobras oculares em suas pernas de metais brilham. Então as penas chocalham, produzindo um som áspero e estridente, refinado ao longo das eras para aterrorizar criaturas peludas e salientes como vocês. Assim que o barulho aumenta, Skalaris grita. Sua voz é simultaneamente aguda e baixa, reverbera de forma não natural. A caçada começou, embora não se saiba ainda quem está caçando quem. Essa foi a pergunta, né? Exato. Ok. E é isso, galera. Vocês entram quando vocês observam Caralho. Ali... Um pouco de longe, aparece aparentemente escondida no chão ali. Kawari não consegue observar, mas ele olha pra vocês. Vocês conseguem ver a Pão Doce, um canto meio deitada, parece que machucado. Ah, mas chama Pão Doce, alguém vocês, importa. Vocês encontraram ali o Kawari. Eu vou abrir a ficha dele. Tantantã. E aqui nós não temos uma iniciativa propriamente dita. Tá? Então vamos lembrar aqui só como funciona o combate, pra vocês entenderem. Três ações. Vocês têm três ações... E a criatura também tem três ações. E uma entre cada. Exato. Se a criatura já utilizou a ação principal, que são três ações, após vocês fazerem as ações, ela tem uma ação apenas depois da de vocês. Então ela tem uma ação. Se ela não utilizou, ela pode fazer uma ação completa. Tá? Okay. Feito isso, as três ações e a criatura, é resetado o turno. Tá? Aqui ele pede para fazer em ordem horária, começando do mestre, a iniciativa, assim, uma regra. Como é a básica, eu acho que é legal a gente seguir assim, deve ter feito pra isso, que vocês podem também morrer e tem uma resolução se vocês perderem. Okay. O que acontece também, que é bem legal a gente falar aqui, é que, lembrando como funciona a resistência, tá? Quando a resistência desce a zero, você toma um ferido 1, tá? Depois o ferido 2 e o ferido 3. Ferido 1, você demonstra fraqueza, não tem um efeito por si só, mas interage com outras mecânicas, que também podem alterar o comportamento da fera. Ferido 2, você não pode gastar resistência para ativar habilidades que gastam resistência. Você ainda paga o custo restante do gasto de resistência estiver ferido 2. Ferido 3, você chegou ao limite, sua resistência permanece 0 e você não pode gastar nem recuperar resistência. Se permanecer caído, então está fora de combate. Você é capaz de engatinhar ou falar com voz rouca, mas não pode gastar ações ou realizar testes até que não seja mais ferido 3. Se forçar a barra, que é o se transformar em animal, você poderá agir normalmente. Você pode gastar ações e realizar testes, mas na próxima vez que sofrer dano enquanto estiver ferido 3, você morre. Ok, ok. Então assim que funciona a ideia de combate, tá? Vamos lá. Começando então, vocês veem aquela criatura só lembrando do Kawari. E aqui fala, e se eles perderem? Então acho que funciona daí. Beleza. Então o Kawari ali, ó, só pra vocês terem uma ideia, segurando a cobra. Ali é uma cobra que tá segurando as garras e as suas penas têm metais. Ok. O Kawari, tá? Uhum. Então ele começa a olhar pra vocês. Ele está... Vocês estão a 3 pegadas de distância. Nossa. Tá? Então ele se aproxima, ele gasta a ação dele pra se aproximar uma pegada, tá? Então uma das suas ações ali, o Kawari, ele se aproxima das suas pegadas e ele vai gastar o amedrontar com vocês, tá? Filha da puta. Todas as criaturas, na verdade ele gasta, é uma ação pra usar o amedrontar, então ele vai andar 2 pernadas, desculpa, tá? Boa. E ele vai gastar porque a última ação dele ele vai fazer o ameaçar 2 ali, um aspecto intimidador com manchas oculares e um rugido potente. Então agora ele tá uma pernada da gente. É, só que ele vai usar o amedrontar. O amedrontar, se vocês estão amedrontados... É, reduza o teste de A em 1. Durante seu turno, você ou parça pode gastar 3 de resistência para realizar um assegurar, usando qualquer estilo e eliminar essa condição com sucesso. Então você pode ajudar alguém a coisar. Tem que gastar 3 de resistência? É. E você pode tentar fazer esse teste para tirar amedrontar. Senão, você vai reduzir todo o seu teste, todo o seu A de ação em 1. Isso aí vai ser reduzido em 1 com amedrontar 1. Porém, o dela é amedrontar 2. Então você vai reduzir em 1 para cada nível de amedrontar. Então você vai reduzir 2 nos seus testes de ação, tá? E durante o seu turno é a mesma coisa, gasta 3 de resistência pra tentar tirar isso seu ou de algum parceiro seu, tá? Então como o amedrontar do Kawari é 2, nossa, caramba, forte, na verdade você pode deixar até 3, vocês, nossa, né? E o amedrontado é acumulativo. É. Então vamos lá, Kawari, ele olha pra você e... Pra mim? Pra vocês, né? Tá, ele amedronta todo mundo que tem uma pegada dele. Empresta 3D6 e um D20. As feras sempre jogam D20. Toma os meus. Não, fica com o seu, eu dou 3 pra ele aqui. Tá fácil. A fera sempre joga 3 e um D20. Feras é fumado. Beleza. Nossa. É. Tá marcando a quantidade que gasta o seu golpe. As de ações. Tá aí, o... Alcance. Aonde tá marcando isso? Não, eu quero saber se tá marcando na sua ficha. Não, na minha ficha não tem nada marcando. No, eu tenho um ataque especial, vamos dizer assim, que é o corte limpo, que aí gasta 4 ações. Tá. Vocês ganham um amedrontado. Você fica... Ela começa a berrar pra vocês, aí ela abre aquelas asas do fundo... Como se fosse pavão, aquele rabo, que ele abre, ele brilha como se fosse chamas e metais ali, que a qualquer momento parece que vai furar vocês. E aquilo deixa vocês um pouco assustados, você vê que ela, com a sombra dela, o tamanho dela, ela meio que encobre toda a pouca luz que tem ali, né, do sol, e vocês começam a ficar um pouco assustados e intimidados por ela. Tá cortada. E ela fica em posição de ataque com uma das garras ali, e você vê aquelas garras de metais esperando vocês. Jeff... Não vou nada. Tá, vê aí a ação pra... Como é que é aquela ação pra eu preparar e ganhar tá, mais ataques? Você tem as ações... Eu mandei no seu WhatsApp aí. Tá aqui, ó. Não, mas, ó, tu perguntou se lembra de cabeça. Aqui, tá, você gasta uma ação das 3 ações... Pode. Você gasta uma ação das 3 ações, pro próximo turno você ter 4 ações. Então nesse turno você pode atacar como uma ação normal. Você fala, eu vou usar uma ação pra preparar, só que lembrando a pegada. Então você tem que ver o não, seu alcance. Eu tenho que alcançar. Meu alcance é 1. Então você vai gastar. Meu golpe. Então tem que dar uma pernada pra chegar nela. Que é uma ação. Uma ação, uma pernada. Uma ação, preparar a ação pro 4 na próxima. E mais uma ação pra atacar. O seu ataque é 2 já? Não, é 2. Não, aí... seu golpe é. O cutelo é 1. Não, golpe é alcance 1. Sim, sim. Né? Mas lá, naquele que você mandou, fala que o ataque com o ataque poderoso gasta 2 ações. É que aqui... Mas esse ataque poderoso, né? Não, esse aqui é o especial. Esse aqui vai gastar 4. Ah, aqui o ataque poderoso gasta 2. É. Você não precisa fazer poderoso. Você pode usar preciso. Nada te impede. Também gasta 2, todos eles. Só capcioso e ligeiro, que é uma ação. Ah, entendi. É, então o Maza, você não consegue preparar uma ação pra próxima nesse turno, a não ser que você queira preparar e não atacar. E o preciso? Preciso, você mira com cuidado, se bem sucedido, você causa... Aí não dá pra ler porque tá cortado aqui. Eu vejo aqui de novo, peraí. Lê a linha de baixo. Parte escolhida. Ah, é, porque ele tem partes. Eu acho que é causa dano na parte escolhida. É. Como o Cutelo. É que ele não fala, porque tá cortado, ó. Mas beleza, ó, igual o Cutelo, a arma de vocês, tem uma resistência. Se você bater o dano, por exemplo, o Kawari, ele tem resistência em alguma parte aqui que é 15. Você não vai dar dano necessariamente na vida dele, mas você vai dar dano, por exemplo, na asa. Uhum. Ela tem 15 a asa. Quando quebrar a asa, ele já não tem mais ataque àquela asa. Ele perde... É a mesma coisa da arma de vocês. Então você pode ou bater na resistência à vida, ou você pode bater na resistência de alguma parte. Combar com nada melhor. Ó, eu vou fazer o seguinte. Quanto quê? Uma ação, andei uma pernada, cheguei no bicho. Duas ações, vou dar um golpe poderoso nele. Então vamos lá. Então eu vou estar feral agora. É, lembrando, você vai jogar feral? Feral. Tá. Lembrando que você tem um dado de A, de ação a menos de resultado, porque você está amedrontado. Certo, mundo, né? Tem um a menos, meu. Não é dois? Não, porque vai acumulando até três. Ah, tá. Será que compensa jogar o D20? Teoricamente, o dano é o valor que você tira no D20. É isso. Se você tirar, por exemplo, 19... Só que se você tirar D20 e não tirar nada no D6, você falhou, você perde uma harmonia, desvantagem de todos os testes. Tem esse risco do feral. Não, eu vou tirar 20 agora. Se você tirar 21 e 1, aí morreu, né? Não, vai tirar 20 e pelo menos um 6. Que novo, 18, beleza. 6 tem... e um 4. Eu tenho poderoso, eu tenho o golpe, quer dizer. Beleza. Então, esse aqui virou um 5. Compensa virar um 5 ou compensa virar não, 19? Não, compensa virar um 19. Compensa. Só que você não precisa virar 19 porque você não, vai... compensa virar um 5, porque eu estou gastando um sucesso e usando a minha sarnela. Agora ela está amedrontada. Beleza. Olha aí. E aí você vira um 17, então, morrer. Tá? 17. Porque você tem um a menos, então você vê que o Hugo tem... Corpaco. Beleza. Tem uma... Você me deu uma folha aqui, Jeff? Não, né? Não. Pode ser uma folha pequena aqui. Cara, marca aqui atrás. Tem a ficha ali, ó. Tem a ficha ali, ó. Deixa eu só marcar isso. Ela você deu 17, então, 17 de dano e o bicho está amedrontado. Beleza. Anix, você vê que o cutelo sai correndo, bate, ele grita. O crocodilo. Cobra lá, fugiu, faz também! Eu vou aproveitar que ele. Que ele é justamente. Ah, sofrido. Aí agora ele vai atacar. Terminou a ação. É, ação lendária. Ele vai. Essa lenteza, os criaturas têm. Ele vai dar um ataque. Costumação. Tá, ele vai olhar pra você. E correr. E vai dar uma garra. Alcance um, dando um. Vai ser um saco. Se quebrado, partes. Ele vai dar um ataque caspicioso em você. Não. Ele vai dar um ataque poderoso e não dá. Tem que ser o caspicioso. Ele olha pra você quando você bater no machado, ele vai aproveitar a garra e vai tentar bater no seu cutelo. Tá? Te deu, hein? Então vamos lá. Mas tira essa música de morte aí, pelo amor de Deus. Tá no negócio aqui, tem que se combater. Eu não consigo me extrair agora e combater. Quando eu sou só um de track, eu tô jogando. Mestrar esses daqui é meio intenso. Esquece só um de track, só erra o golpe em mim que tá bom. Vamos lá, ele tem menos um, vamos lá. Ó, errou mesmo, hein? Ficou com medo. Acontece. Ficou com medo. Eu amedronto as pessoas. Eu tô cabeça de martelo. Você vê que ele bate. Ele bate, você bate com o metal assim de volta. Aproveitei que ele tá distraindo o bichinho. Nitidamente o bichinho ficou acuado porque não esperava que ele, né, chegasse. É, eu vou tentar bater no mesmo local que ele bateu. Aproveitar que já tá fragilizado. Tá, já. Então você precisa fazer um cap. É que na verdade ele não fez em parte, ele fez na vida direto do cara. O que você pode tentar fazer é um capcioso. Eu vou pressupor que ele acertou, se você quiser dar dano, foi numa asa ali, tá? Não, aleatório. Não, é porque eu acho que cauda não faz sentido, está diferente. Por exemplo, cauda ele já não conseguiria acertar, então eu tô pressupondo que ele acertou uma parte da asa. Então se você quiser dar um capcioso, você acerta a parte, não a vida. Não, vai ligeiro e acerta na cloaca. Aqui, ó. Gogó, então vai que vai, fiote. Acerta na cloaca. Ô, Trinquinho, você tem isso aqui? Inteiro. Aquele livro que eu mandei. Vou pegar aqui. Porque esse cortado tá me incomodando. Nossa, 3, 3, 3, 5. Tá. Um sonho. Você vê que você vai. Você vai dar um soco. Aí você vê que ele vai bater. Aí ele olha pra você de novo. Você tá colando por causa do. Olhou pra você, Jeff. Ele olha pra você. Vai dar de novo contra a garota. Ah, vem em mim, galinha! Agora você toma 16 no seu cutelo. No cutelo. No cutelo. Você vê que ela. Feliz. Bate cagada assim, você tinha caído aí. Cutelada. Você toma cutelada. Bate em você assim. Meu cutelo, desgraçado, vai morrer! E olha pra você. Vai lá. Opa! Eu vou me afastar um passo e dar um tiro. Com um preciso. Essa porra desse bichinho tá nas minhas costas, velho. Tira. Imagina que essa porra aqui, ó. Filho, não. Pare. 34. Manda pra mim por e-mail e abre aqui no e-mail. Não, eu tenho aqui, eu só preciso achar. Tá. Vamos lá. 34 não, de 85. Cara, acho que o 31 mandou uma aventura aqui pra nós. Não, quantas páginas achei? Tinha? Eu achei. Cortei a aventura. Pois é. Eu não mandei. Mandou? Você não mandou? É, então, treinado não, na Al-Qaeda. É porque não é o que eu quero ver, né? É o mesmo livro, é. Treinado eu tirei, na Al-Qaeda. Eu tirei e falei, ó, tá aqui. Aí quando começa a aventura eu ranquei. Tá. Eu vou então. Atacar ele com. Vou dar um tiro? Vou dar um tiro nele. Ações? É. Uma ação e aí atirar da gastar. Vai três. Vai passar um? Isso, e atirar. Estoura o pau. Ó, que ligeira. Não, precisa. Ah, que precisa. Verdade. Palhaço. Vou trocar. Vamos. De D20. Não vai. Vou de feral. Beleza. Tenho 5 pelo menos. E um 10. Descontou um do dano por estar amedrontado? Descontei. Ah, que droga. Um 9 então, né? Que fica 10 porque eu tenho um de tiro. Beleza. Dá na mesma. Você vê que ela tá bem machucada. Olha pra você. Você que tá perto! Ah, corre! Galinha! É, agora molhou, hein? 12, Jeff, no seu cutelo. Quebrou meu cutelo. Né? Aí tem enquanto ele tá quebrado embaixo, né? Tem. O que ele faz? Se ele ganhar alcance extra, reduz pra 1 e causa metade do dano agora. Tá. Aí ele vai. Tá suave. Resetamos o round, ele dá um passo pra trás. Eu posso. Você tem pra regenerar o seu? Regenerar? É. Não? Como assim regenerar? É porque eu posso regenerar o meu negócio aqui, o meu maçarico quebrado. Não, o meu não tem, não. E aí você tá duas pernadas dele. E agora eu tô 3, né? Tá 3, você alcança 3? Agora tá 4. Eu alcanço 3. 3. Agora ela dá uma, ele dá uma pernada pra trás. Não, é que eu tava a 2. Aí você deu. Você tava a 2. Aí você deu um passo e foi a 3. Pega um D10 pra cada um. Não, eu fiquei a 2 com o meu passo. Porque ele tava uma de nós. Não, ele tava uma deles que eles andaram. Ele tava uma de todo mundo. Aí eles chegaram. Aí você recuou, você ficou a 2. Agora você tá a 3. Então agora ó, eu tô a 3. Com ele andando, eu tô a 3. Você acerta a 3? E aí tá 3 pernadas de você, pronto. Você vê que inicialmente ele faz um ameaçar agora. Mesma coisa, mesmo teste aí, galera. Vamos lá. Mas não fez teste. É não, você não, que fez, teste. O palhaço. Passou novamente, agora vocês estão amedrontados dois. Ok. Tá? Você vê que ele... ele vira o rabo dele assim. Toda aquela parte da cauda parece que... Daquele pavão, parece que vira uma cauda e as penas elas viram como se fosse aquelas escamas de dragão, de dinossauro, tudo de peixe. Metal, e vai cortar vocês dois. É um ataque poderoso que ele sai. Vai errar. Como é bom estar. É um golpe caspicioso. É um golpe poderoso aqui. Vai errar. Vai errar. Vem de mim, galinha! É. Nossa! Vou eu aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Vem, ó, aqui, aqui. Um pouquinho só. Tá tranquilo. 19 de dano cada um aí na amizade. Morreu. Não. Tá descontando um do. É, tem que descontar um. 19 de dano, por isso que eu falei. Ele dá dano a vocês. Lembra que quando vocês caem a zero, não importa, vocês resetam, ganha volta um a essência, ganha um de ferido, né? Ferido é condição, né? Ferido é condição. Inicialmente pra vocês não acontece nada igual pra fera. Só que a fera tem uns comportamentos que mudam. Ok. Tá? Vamos e lá, se a gente comer o lanche? Você gasta uma ação, você come eu lanche. Ganho resistência. Você ganha um de resistência. Resistência não cura ferido. Certo. Tá? Tem lanches que curam ferimento. No caso, a panqueca só cura um de resistência. Então, se tivesse A1, você vira 2, é isso. Uhum. Cutelo. Filha da puta avançou, né? Deu um passo pra trás. Desgraçado. A coisa alcança vocês. Eu não vocês. Vou conseguir dar um corte limpo nesse filho da puta desse jeito. Mano, muito da hora esse joguinho. Não, é legal, é divertido. Não tem as regras, imagina quando tiver as regras, os barros. Não, beleza. Vamos de novo. Vamos avançar uma ação, duas ações pra atacar. Eu posso continuar atacando em feral? Pode continuar atacando em feral. Então tá, um D6. Você tá usando o poderoso, amor? 2D6 do poderoso. Sim. O D20. Seu dano é vezes 2. É que você alcança agora? Acho por que meu dano é vezes 2? Porque o poderoso é. No poderoso, dano é vezes 2? Se você falha, dá exposto. É. É isso, né? É? É. Ah, então ele tomou 34 de dano naquela outra rodada. Boa. Vou mudar aqui. Tá vivo ainda essa galinha? Não, então você tomou 34. Filha da puta. Calma que acontece um então eu tomei aqui. O dano dobrado aqui também. Não, eu não sei. Aí se o dela é o nosso. Você tomou o dobrado. Poderoso vezes 2 danos, falhar você sim. Então vocês tomaram dobrado. Então foi vocês... 30, foi... Mas ela errou 1, então ela tá exposta. Foi 38 não, de dano. Ela errou 1 ataque. Ela não errou o ataque poderoso. Ela errou o ataque caspicioso. Ah, um aspicioso. Capcioso. Que é o exposto. Então, mas o que acontece? Como ela machucou, só pra vocês entenderem, ela bate as asas, tá? Passivo também. Quando ela tá. Ela virou ferido 0. Ferido 1, né? Ferido 1. Então. Ela move uma criatura 2 pernas de distância e depois move a criatura 3. Então você, nossa. Ela move a 3 de distância a mais. Então ela bate as asas forte e vocês a 2. Okay. Tá. Ah. Tá, então vocês vão a mais 2 de distância. Ela já foi. Então ela bateu e bateu as asas, que é um passivo. Vocês estão a 3 de distância, filha da puta. Não, vocês estão a 4. Porque ela tava a 1. E moveu 2 agora. Moveu, ela mandou mais 1 e bateu as asas. Ela recuou 1. É. De novo? É, não, ela bateu as asas porque ela entrou em ferida. Não, a gente tava corpo a corpo. Certo. Ela recuou 1. Recuou 1? Tava 1. Ah, vocês estão a 3 agora e ela moveu a gente 2. Tá isso, eu tô. Vocês estão a 3 e ela a 3. Tá 5. Ela bateu as asas, você vê que ela meio que ela se afasta quando ela fica ferida. Ela bate as asas. Então ela, o vento que ela bate pra ela ser grande, ela empurra um pouco vocês. Então um deles empurrado em 3 pernadas. Tô a 5, né? E o outro... Os outros 3, 2 a 2. É. Pra 3 de distância dela. Eu chego e não faço nada. Guarda, não é fácil não. Você tá a 3? Anda 2. Guarda uma pra próxima. Faz o preparar. E aí na próxima você tem 4 ações. Aí você dá pra atacar. Você anda 1, ataca 1, ataca com 2 e um ataque com 1. Faz sentido. É o que dá pra fazer. Lembra que agora você tem amedrontado 2, hein? É, só menos 2, tá tranquilo. Mas igual preciso, vou causar o dobro de dano. Sim. Causa 4 vezes o dano. Não, poderoso. Poderoso, preciso não. Então, corte limpo. Ah, no corte limpo aí. Ah, entendi. Vocês estão com quanto de dano, então, só pra eu saber? Todos. De 0 a 20 eu tô com 8. Não, não, mas é que vocês geraram... 0 a 20 eu tô com 34. 34, tá. 0 a 20. Com menos 14. No total você tem 60. Não, não, vamos supor assim. 3, 6, 9, você tem 90. 90, ok. Vocês tomaram o primeiro... Não, a gente tem 20 de... Mas, 20 aquela, de resistência. Falei dela. É. Obrigado, hein? Ok, ela tem 30. Ela tem 30, olha aí. Ela tem 30 de resistência. Então, vocês têm que enviar a então, soma. A gente tem 20, então a gente tem 60 no total. É. Antes de ter a possibilidade de uma morte específica. Quem tomou o dobrado foi vocês. Mas, peraí, agora... tem ponto de vida negativo? Não, é que não. Bateu 0, você volta a 20 e tem uma penalidade. Você bateu 0, volta 20. É que nesse volta caso, 20, recebe. Não, mas nesse caso o que aconteceu? Vocês tomaram quanto agora, o dobrado? Você tinha tomado alguma coisa? Foi 34. Ela deu 19, 38. Então você bateu a 20 e tomou. É 38 que eu falei? 38. Você bateu a 20 e tomou 18. Então você tem 2 de vida. Do nível 2 de ferido. Dois pra virar ferido, 2. O Anix ali tá. Na verdade, o Anix deve estar com menos 1 quase de vida ali. Tem que estar com 2 de vida também. Então, tá. Então vocês estão ferido 1 com 2 de vida. Ferido 1 não acontece nada. Ferido 2, vocês não podem gastar resistência em nada. Que tem habilidade que gasta resistência. Lembrando, beleza. Só que lembrando que o cutelo dá metade do dano agora. Então o mesmo dobrado vira normal. É. Eu consigo, por exemplo, o Trentinho, ele fala que eu... No usar um traço eu posso usar uma habilidade. Mas eu poderia usar a habilidade de regeneração no cutelo dele ou não? Que fala? É que ele fala específico pro meu maçarico. É, então não. Recupere não. Um de durabilidade. Eu sei que é, não, porque eu sei que tem na regra, tem uns negócios que fala como recuperar o dos amiguinhos, mas não fala só quando tiver o livro, papapá. Então ah, tem todo um macete, então não tem como. Pro fast play não tem. Entendi. Andei duas pernadas, tomo uma pernada dela e... Está, três, duas pernadas. Gastei uma... Duas pernadas, uma pernada. Uma tá. pernada. E gastei uma ação pra preparar, que na outra eu vou tentar usar quatro ações. Ali. Beleza. Anix. Bora ela, né? Ela vai dar, você toma uma pernada? Toma uma pernada. Mas tem que andar. Galinha, vem de mim! Ah, não? Ah, que coisa, não. Tremeu, tá bom, galinha desgraçada. Galinha fila da puta. Custa zero ação? Legal. Você vê que ela... Ela vai empurrar de novo, velho. Ela bate asa aqui. Puta. Ela vai mover você a três pernadas. Nossa. Ela move você a duas pernadas. É, eu tô longe, eu não sei pra como quebrar, eu alcanço. Mova qualquer criatura a uma pernada de distância. Qualquer então, criatura a uma mova... pernada de distância, só funciona em mim. Não, não, não. Calma. Então mova outra criatura a duas pernadas de distância e por último uma a três. Então, só corrigindo na outra, você moveu a três, já que você já tinha movido dois, você moveu uma a mais, tá? Você moveu uma a menos e você moveu uma a mais. Pode ser? Ou não? O que a gente pode fazer? Deixa eu ver. Não entendi. É que na verdade eu movi você a 3, ok. Isso. Aí eu movi os dois a 2. Na verdade um tem que mover a 1. Então um eu vou fazer. É, eu vou fazer o seguinte agora. Então eu vou mover você a 1, você a 1 e você a 2. Pra eu ser um pouco mais justo. Pernada. Tá. Nossa, eu tô a 7 então pernadas. Então eu não entendi. Eu movi uma pernada a menos, então não foi 3. É, foi 3. Não. Você é. Chegou a 1 nela, né? Tava 1 então dela. Então agora ela te empurrou mais 1. Então você tá 2. Tá 2 dela. Isso. Você eu tava 3, foi pra 4 e você foi pra 7. Suficiente pra sete. Me fuder. Vai me fuder a vida. O preparar só dura uma rodada. Hum? Quê? Preparar só dura uma rodada. É na sua próxima rodada, né? Na próxima, né? Preparar, fala. Só confirma aí também. É, tem que ser, tem que ser. Faz sentido. Sua próxima rodada seria mais um de ação. Uma ação extra no começo do seu próximo turno. Você só pode preparar uma vez por turno. Não pode preparar pra ter duas vezes, pra ter duas ações do turno. Nunca vou usar o corte link, porque eu tenho que mover pra chegar nela. Desculpa! 31, não vai bater em você. Não, desculpa não, que eu tô lendo aqui um detalhe. É coisa nova, não tem problema. Na verdade, eu só posso fazer isso quando quebra uma parte dela agora ou quando ela entrar em ferido de novo. Ah, então isso é uma vez só. Não, são várias vezes, mas sempre que tiver um gatilho. Ok. Tá? Não, falou aqui embaixo nas entrelinhas. Então ninguém voou agora. Então ninguém voou. Na outra, então, ok, nessa não voou. Então ela caralho. Vai. Ela vai comer. Ela vai dar Medron Tar novamente. Vaca do caralho. Vamos de novo. Filha da puta. Mas o Medron Tar são três ações? Uma ação. É uma só? É. Que biscate. Eu também acho. Vou matar essa vaca. Caralho. Custo. Um sucesso aqui. Todas as criaturas. Ah, mas você não fica amedrontada, viu? Eu não, eu tô só longe. Ele vai ficar agora que tá uma pernada. Só em mim. Eu tô a três pernadas. São quantas pernadas de medo? Você tá doido. Não vai não, ela vai preparar. Ah, que vaca. Ela prepara uma ação, ela tem uma ação no próximo turno. Filha da puta. Shonoff. Dela duas, ficar uma pernada. Beleza. E guardar a ação pra próxima. Preparado. Cara, ela vai agora, como ela tem duas ações, uma e mais uma do que ela preparou, na verdade ela não tem, no próximo turno, né? Próximo é, no próximo turno. Ela vai dela. Preparar outra ação. Só pode uma por turno. Então, só pode uma por turno? Só uma por turno. Então tá bom. Então, ela... Se é por turno, então ela não pode fazer nas ações entre ações. Que não é considerado turno. Ah, não, ela é uma ação, ela fez uma ação. Aí no próximo turno ela ganha. Aqui também falou que ao preparar, você só pode preparar rodada, uma por turno. Rodada, tá? Uma por turno. Então ela vai mover. Ela vai mover um passo pra trás. Filha da puta. Ai, que caralho, velho. Então vai botar mão. Seis dela. E duas pernadas dessa desgraça, mano. Vai duas mais ainda. Sou eu então? É. Você. Hã? Duas mais ainda ataca. Mas eu não consigo atacar com. Tá precisando disso aqui. É. Eu vou andar três. Vou andar 3. Vou andar 3. No turno seu, ela anda mais um pra trás. É reseta do round. Tá bom, então eu tô a 4 dela. Nossa, eu tô a 3 dela agora. Então tá bom. Deu. Mais um? Deu mais um. Caralho. Qual golpe aí que eu consigo estar com uma ação? O capcioso e o ligeiro. O ligeiro. Boa, os dois. Mas agora é turno dela, não é? Agora é turno dela. Ela vai agora. Ostentar, custa duas ações. Cores brilhantes e grandes ornamentadas transmitem sua confiança. Vai ostentar, olha a minha. Se pena. Tiver sucesso, você e seus aliados curam de resistência. Kaori, nesse traço, o Kaori não tem aliado. O traço é formulado dessa maneira, por isso é útil para os serais ou para eles se eles adquirirem. Na verdade, acho que vocês podem domar. Comendo você. Vocês podem domar o. Ah, a gente pode domar o bichinho? Acredito que sim, do jeito que fala, vocês poderiam domar. Mas do jeito agora vocês não conseguem mais porque ele já tá muito louco. Filha da puta, devia ter falado isso antes. vocês poderiam tentar, vocês já querem combater, vocês Como é que eu vou saber? D&D, vocês são ferais, são criaturas. Sei lá. Mas eu não, é que aqui não fala muito, assim, não, ele é bem pouca regra. Tô só enchendo o saco. Ele vai fazer uma exibição poderosa, pavão. Literalmente, ele vai tentar não seduzir. Cara, você vê ele lá, ele começa... Ele é um bardo, ele vai... abre de novo e começa a dar pro lado. Uma exibição poderosa, vai fazer um pirocóptero ele pra gente. Ele tem de exibição... Ele tem mais 3 de exibição. Ok. Que exibido. Nossa. Então ele tem mais 3, aqui vai virar um 5. Que deu ruim. Ainda bem que tem mais 3. E aqui vai virar um 17. Então ele cura 17 pontos de vida. Porra. Então ele tava com 27. Difícil, mano. Ele sobe a 17. 34. Tinha que ter o 5 pra conseguir matar esse bicho. Nada, você dá uma pancada forte, vocês batem firme nele. É o dano muito alto. Mas só quando a gente rola o D20. Quando rola o D20. Essa é uma primeira rodada que a gente vou tem tirar essa chance. Que se dobra. Porque ele tá perto. Passou a primeira rodada, a gente não consegue mais. Ele vai usar uma ação de preparar. E é isso. Ele vai usar uma ação de preparar. E... ele vai andar mais um pra trás. Ele não consegue atacar vocês também. Dá mais um pra trás aí. Não consegue atacar vocês. Ele andou mais um? Mais pois um pra trás. Ah, meu cu. Então eu tô a 4. Vai lá. Só que você tem 4 de ação. Tenho 4 ações. Andei 3. Andou 3. Toma a pernada dele. Uma pernada. Eu vou fazer uma exibição poderosa com meu cutelo quebrado. E vou amedrontar ela. O que, que seu ameaçar faz aí? Não custo um sucesso numa rolagem poderosa. Com ah, não, não, não. Esquece. Você tem... Uma rolagem poderosa faz com que uma... É, não é um ataque. É, uma rolagem. Então isso custa uma ação? Tem que estar dizendo aí, não diz aí? O meu traço aqui não, é o capcioso, tô usando capcioso. O que é? Não, não, não, esquece. Você vai fazer ameaçar? Eu ameaçar, tem que ser. Você vai fazer uma rolagem poderosa, então é 3 dados mais o isso ou isso, e se tirar um sucesso você consegue fazer isso. Mas isso custa uma ação? Porque se for um ataque poderoso. Isso é uma ação. Uma ação. É um traço desse, é uma ação. Você tá fazendo um ataque poderoso, são 2 ações no caso, né? Porque conta uma rolagem poderosa. Então. Mas não precisa ser um ataque, né? Mas é uma rolagem poderosa, é 2, né? Só em ataque. Só atacar. Então, atacar agora são 2 ações. Eu não tô fazendo um ataque. Não, é, então, não por isso que eu quantas ações vai custar como, isso? Como não é um ataque, eu entendo que tá, é só uma habilidade específica. Uma como não tem na regra, que a gente não sabe, então por mim pode ser uma. Você pode fazer quanto isso. Quanto que tem o dela, aquela, o ostentar? É uma ação? São 2 ações. 2 ações? É. Ostentar dela são ações 2. Não, então, o ameaçar. Custa um sucesso poderoso. Um sucesso. Então fala isso também. Então é aí faz ação. Sentido ser uma ação. É uma então ação pra mim só. É uma ação. Vamos considerar então. Então beleza. Então só se você vai amedrontar ela. Ela vou já tava amedrontado 1, lembra disso, né? Você não tava sim. Amedrontado 1? Ela tá amedrontado 1 e eu tô amedrontado 2. Tá, então são poderosos, são 3 dados, vou jogar 2. Mais o D20, que eu vou estar feral. E eu tenho 1 da exibição. Beleza, você pode aumentar o lugar. Vamos lá, tem que ir bem, hein? E agora, hein? Tá pra lá, tá atrapalhando. Ah, não. Cara, vocês perdem um do seu último de harmonia aí. Vocês têm uma desvantagem. Você tenta amedrontar. Agora, teoricamente, a gente não pode mais usar feral. É, vocês podem usar, mas vocês têm desvantagem agora nos testes de toma vocês. Dano nisso? Não. Não? Menos 4. Toma. Acredito que no livro vai ter algumas regras que falam o que acontece. Como não tá falando, então é bem... Vocês vão ter alguma desvantagem. Tá. É, fecha coisa. Anix. A galinha. Oi? A galinha. A ação da galinha. A galinha, é a galinha. Disso. É. A galinha. Se a galinha não for fazer nada... Ela vai preparar uma ação. Você já preparou. Eu já preparei nesse turno, ela é a primeira, esqueço. Ela vai... O jogo precisa vir com uns tokenzinhos. É. Ela vai dar um passo atrás. Mas de novo, filha vaca do caralho! Não é vaca, é ave. Caralho! Galinha, tá com medo essa galinha, tá fugindo. Eu também acho. Ela tá dando passos atrás, mas ela está dando passos atrás fugindo da gente ou indo na direção da pão de mel? Só atrás, pão, pão, fugindo, pão doce. Meio que, não fugindo, se protegendo, ok? Se for isso, tá bom. Correr pra floresta não é mais problema nosso. Não é mais... Então agora é o Onix. Eu vou fazer uma ação desesperada. Okay. Onix, pode ir. Eu chego próximo dela, fico uma pernada e acabo minha ação. ela vai dar uma caudada em vocês. Como ação agora, com um golpe caspicioso. Vamos ver que tem dois, ela... Mesma coisa, serra aquela cauda. Alcança dois, isso? Fila alcança... Lá. Não, você tá... Você só eu tô a duas pernadas. Então alcança só você. Só o Enix. Ela vai te dar... Aqui eu tive sucesso, ela tem 6, mas é pouco. Diminui um 5. Ela tem caspicioso aqui. Não. Ela não tem. Ela tem mais 2 de caspicioso aqui, mas não muda mais 2. Não muda nada. Cara, você toma 6, ela tá amedrontada, 5. Você toma 5 de dano. Ai, que dor. Abate você, você cai ferido 2, ou não? Você tá ferido dobrado? Eu já tô caindo ferido 3 quase. Ah não, você tá ferido 2, agora você só não pode, você no caso. É, você não pode usar, gastar resistência pra algum ataque que você for fazer. Tá. E aí? Agora é hora da Lia. Beleza, eu tô a 6 dessa vaca. Uma galinha. Eu vou andar 3. Ao invés dela continuar, só ela galinha, só galinha, fulminando galinha, com o olhar. Que engraçado. Sério, isso mesmo? Really? É, relão. Namoralzinha mesmo. Você andou 3? Eu ando 3, eu não tenho mais nada. Você tinha uma ação preparada. Não tinha, foi o Jeff que preparou uma ação. É? É. A gente preparou. Porque eu sou quem tá mais longe dela. Tá. Deixa eu só ler um negócio que eu quero tirar uma dúvida aqui, amigos. Tirar uma dúvida aqui, cadê? Papá. Papá, não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui. Cadê? D8, pá. A qualidade do sucesso. Você tá a uma pernada dela, né? Se eu tivesse mais uma ação, dá pra dar um ataque. É que eu ia tentar um agrupar aqui. Eu ia precisar de alguém a 0 pernadas dela. O monstro tem 2 tipos de turno. Turnos curtos em que ele recebe uma ação e turnos completos em que ele recebe 3 ações. Uma vez por rodada, antes do início do turno do monstro, o guia pode declarar... Vê se tem ajudar o outro... Tenta ajudar, seria uma harmonia, mas a gente já gastou. Tem harmonia. Ah, vem uma harmonia só. É, pra ajudar é só com harmonia. Eu tô lendo uma regra aqui, só pra corrigir aqui. Tem uma diferença dos monstros aqui que eu tô lendo sobre linha. Na verdade, eu não consigo... Eu tenho que decidir o monstro que ele decide... Eu vou... Você e o Anik, vocês voltam a 20. Vou deixar que vocês têm só um ferido agora, tá? Só pra dar uma equilibrada. No começo do meu turno, eu vou decidir se o meu monstro ele tem 3 ações ou se ele vai ter uma ação só em cada turno, entendeu? Ou ele vai ter 1 e 1, ou ele vai ter 3 no total e não joga no dos outros, tá? Justo. Não, aqui, porque senão ele fica andando muito, eu achei muito fumado ficar andando toda hora. Ah, é um ou outro? É, eu tenho que decidir. É, ou você ataca, então, cada Cada ferido recebe 3 ações no começo do turno durante o combate, pode ser gastas com as opções a seguir. O guia, o guia completo do jogo que sairá pode explicar mais sobre cada monstro e seus turnos. O monstro pode realizar um turno completo a qualquer momento durante a rodada, desde que não tenha realizado nenhum turno ainda. Do contrário, todos os seus turnos são curtos. Então acredito que é isso. O monstro tem 2 tipos de turno. Turno curto, em que ele recebe uma ação, e turnos completos. Tem 2 tipos, em que ele recebe 3 ações. Uma vez por rodada, antes do início do turno do monstro, o guia, que é o mestre, pode declarar que o monstro está realizando seu turno completo. O monstro pode realizar um turno completo... Ou porcionar isso. Ou porcionar, de acordo com o que os players vão fazer, né? Sim. É, então beleza. Então você, ou você é ativo ou você é reativo, então vocês né? têm 20, tá? Dá uma recuperada aí. Ela tá com... Não vou falar que ela recuperou, mas tá ok. Então volta na distância. Então meu turno novamente. Ela tinha preparado uma ação no anterior. Ok. Tá? Bem, então eu vou, ações. Eu vou pressupor que ela vai ter turnos curtos com 4 ações. Não, tinha preparado, né? Ela preparou no passado. Sim. Então eu tenho 4 ações, basicamente. 1 em cada turno, ou 2, 1 e 1. Aí eu decido, né? Ok. Ou eu posso fazer 3 no seu e 1 ali e não faço nada no dela. Eu tenho 4 ações. Sim. Beleza. Tá? Então aí, teoricamente, quem age já é o Jeff, então. Agora é o Jeff. Então vai, amor. Peraí. Você voltou a 20 pontos e só tem um ferido, tá, Jeff? É. Entendi. Legal. Amor. Oi. Esse negócio aqui é bonitinho, mas é ordinário. Esse negócio o que exatamente? De sabão ali, aquela ponteirinha. Por quê? Bonitinho, de madeirinha, fofíssimo, mas é uma bosta. Não, relaxa que eu comprei pra gente, né, assim. Nossa, tanto sabão ali não sai mais nem a pau. Muito bom. Tô a duas pernadas distante dessa duas grama pernadas, aí. Duas pernadas. É. Duas pernadas. Dá pra andar dois, ficar a zero e bater com ou ligeiro ou capcioso. Que gasta uma ação só. É. Só pra saber quanto ela tem de vida. A vantagem no golpe, o que, que você ganha? Dependendo do golpe, entre mais 4 a mais 6 no dado. Nos dados, né? Você escolhe. Vantagem você ganha entre mais 4 a mais 6 ali. Puta que pariu, hein? Cara, que sisteminha, por mais que tá o básico, bem legal. Não, muito, que muito bom. Interessante. Acontece muita coisa ao mesmo tempo, às vezes, na aventura. Sim. E puxa, gostei. Sei lá, ano que vem, melhor. Vai, amor. Pegou aí, ô Carpes? Ah. Não quero andar e bater. Mas é o que eu vou ter que fazer. Segura a emoção. Tá bom, boa aí, Gui. Tudo bem. A gente gosta do Carps. Tá, não, vamos lá. Não posso mais posso ficar feral, né? É o Carps ou o Gui que trava, não adianta. Os caras então, travam. Então, sou o Gui. Gui Carps ou Carps Gui? Os dois ao mesmo tempo, é um combo. Não, é só o Gui. Não tem como usar o Carps. Então, eu vou dar um golpe. Quem que é o Gui? Ligeiro nessa merda, esse bicho. É um Carps versão pequena bombadinha. O Gui que eu chamo de Gui é o Brad. Que você chama de Brad. Ah, não é o Brad. É, eu que inventei esse apelido na escola pro Brad. Ficou. Escola é um caos, né? Chamava de Brad Pitt, aí nego zoava e. É. Bom, andei duas pernadas, duas ações. Fiquei a zero, tô corpo a corpo. Ok. Vou atacar feral com ataque ligeiro, pra ser bem rápido. Uma ação, beleza. Uma ação. Lembrando que o seu cutelo é só no ataque poderoso, que é metade? Não, qualquer golpe. Ligeiro são duas ações, não é? Não, uma ação. Uma ação, uma ação. Esse é o que mais vai ser uma. Bora que bora. Ele é ligeirinho, você pode bater três vezes com ele. Ah não, não pode. 14 e um 3. É, infelizmente. Eu tenho golpe e virou 4. É. Não, tem que ser 5, né? E aí você tem um redutor e. Ah, tem é redutor. Cara, e quando você bate, ela fica. Ela vai dar uma caudada. E agora vai pegar bate. No Anix em você. Agora vai ficar perto. Então a cauda é um golpe caspicioso. Ela joga dois dados, então, e mais um DV. Dois caspicioso. E golpe ela tem. Ela tem um de golpe, então vou tomar mais um aqui. Passado, então vai anular. É, vai anular. Aqui ela tem um 5 e o 4, ela pode subir o 5 para 6, vira 4. 10. É, 10 de dano vocês aí, ela dá uma caldada. E a calda passa cortando. Ok, vocês. Ferido 2. Não, vocês ganharam, vocês estavam com 20. Não, você está com 20. Ah, vocês zeraram, tá, vocês tá, estão tá, com tá. 20. Vocês tomaram 10, vocês estão ferido 1 com 10 de dano. Então tá. Anix? Então ela tem só mais 10, duas ações de futuro. Tá. Então eu cheguei nela. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar um golpe ligeiro nela. Beleza. Tá. Você chegou, você tava. Um? Um tá. Passo. Então, ó, você tem minhas duas ações anteriores eu segurei. Verdade, pra chegar tem nela. Três ações. Aí o que eu vou fazer? É, eu vou dar esse ataque nela. Então, eu tenho três do ligeiro. Certo. Mais um do golpe ou não? Mais um do. Golpe ou não? O golpe, na verdade, você aumenta o seu dado, mais um, né? É. Um lance o dado a mais. O golpe você aumenta o qualquer no dado. No caso, eu quero virar feral. Beleza, você tira um eu D6. Tiro o D6. Vira um D20. Vira um D20. Então tem dois D6 mais um D20. Qual que é a penalidade que a gente vai adotar? Porque a gente tá sem harmonia. Uhum. Que eu falei no meu golpe. Você tem menos. Tem menos 2? Vocês vão ter menos 2 só. Menos 2. Mais devagar. Então você tem menos 2, mais menos 2. Então você tem menos 4 de todos os testes. Porque vocês estão amedrontados, eu acho que você está amedrontado 2 ainda, né? Então vocês têm menos 4, tem menos 3. O que vocês fazem com isso? Vocês tiram menos 4 de qualquer quantidade de dados. Sim. Okay. Ah, eu tive um sucesso aqui, tive 10, tira menos 4, 10, vira 6 de dano só. Tá. Então no meu caso aqui, eu entre aspas, anulo, porque eu tenho perto pessoal lá. Que eu aumento o número no dado. Tipo assim, eu tenho 4 pra gastar num bônus. Então eu anulo. Mas esse é uma, um treat? A técnica. É técnico pessoal. Tá escrito aí, passivo, tá escrito. Não, eu perguntei pra ele, porque eu também não sabia, ele falou que era isso. Você ganha vantagens de golpes contra criaturas. Eu perguntei que era vantagem. Ah, beleza, beleza, beleza. De... Então quando você usa o seu luva de forno. É. Então beleza. É meu ataque. Então, no caso, por eu estar dando um ataque É ligeiro? Eu já tô usando já minhas luvas automático ou tem que avisar? Não, você tá usando só luva. Ah, tá. Essa é só luva e sua técnica. Essa é o que vocês têm de você. Então, beleza. Meio que você tira os quatro ali e você joga normal. Seu dano, boa. Você não tem... Boa, gente. Ah, não sei que sua arma fica machucada depois aí. Seria o rachete, mano. Ai, garoto. Eu não tô enxergando. Cara, você tirou dois. Ah, cara, você teve sucesso. Não, mas você teve sucesso, mas não foi muito efetivo. Você bate dois, né? Ela... Puta. O joguinho é legal pra caramba, mas nós somos muito ruins. Nós somos muito ruins. É que o que eu acho assim do joguinho, como é um kick play, tem muita coisa que ainda fica tá faltando, né? Sim. Mas eu achei animal. Não, o esquema de você não PCA você é muito legal. Você tem as, tudo meio que se acerta, tudo erra. Andou. O esquema de você, beleza, você tinha sucesso, mas aqui é o quão bom você faz. Ligeiro. Mais uma ação. E agora você pode dar mais uma ação, mas você tem que escolher um estilo do forém diferente. Vai ser bem legal. Você não pode bater com ligeiro duas vezes. Pode bater, por exemplo, ligeiro e capcioso. Você montar os dois personagens deve ser legal. Então agora se você quiser bater com capcioso, você pode. Esquema de... Guaranazinho? Obrigado. Ou então o que, que você faz? Guarda, prepara pra próxima e aí você tem mais. Quatro, aí você pode bater... Tá. Ela vai gastar uma ação no seu turno. Ela vai preparar uma ação pro próximo turno. Essa minha... Eu tinha mais uma ação. Só que tem mais uma ação? Ele tinha mais um. Ligeiro é um. É, ele vai preparar. Ah, você vai preparar. Ela também prepara na sua preparação. Prepara na sua preparação. Ela tem mais uma ação. Bem, eu tô a 3 dessa vaca, eu vou meter tiro nessa galinha. Tá, 3 centavos a mais? Não. Eu andei na última, a galinha não andou nessa. Uhum. E aí, aqui então, vai o fiote. Eu vou espancar essa vaca porque eu bato a 3. Não é vaca, é galinha. Vai lá. A galinha é minha, bota uma vaca. Não é não, é minha essa galinha. Não é não. Vai ser minha daqui a pouco. Ok. É morta, né? Fazendo morta. Comida. Mas vai ser. Vamos lá. Eu vou meter um feral aqui. O louco feral. Porque eu posso. Então, vai ser com precisinho. Menos 2. Isso. Furta feral. Menos. Um termo ali. Tem menos 3. Menos 3 eu tenho. Porque eu já tenho. Eu tô amedrontado. Vamos lá. Tem um sucesso. Sucesso aqui. 20, filha da puta! Menos por isso que eu gosto desse dado. Queima, 7 mais 1, 18. Porque eu tenho mais 1 de tiro. 18. Metal aqui, ó. Filho do caboclo. Queima, galinha, queima! Ela vai dar uma caldada em vocês. Então na frente. Ela vai caldada de novo. Mais 10 de dano. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Você deu 18, né? É. E é 10. Eu vou preparar uma ação também, viu, Trintinho? Beleza. Porque eu posso. Não dá pra mão, né, ó, ela foi ruimzona. Ela vai ter um de golpe aqui, ela vai aumentar aqui. Esse dado tira muito 20. Vocês tomam 7 de dano. Tá, tá. Ela volta pro turno dela. Ou quando vocês tiverem uma ação só, vocês podem comer alguma coisa. Ela pra vai se fazer curar, ações viu? Curtas novamente, tá? Ela faz ações curtas novamente. Novamente, ok. Então, você. Bom, pensa, você tem o seu prato aqui que dá cura 5, o seu prato típico. Cura 5 a gente tem um de cada. Bom, ela não se moveu. Não. Então tô corpo a corpo com essa desgraça lá de novo. Ela se move. É agora, fofinho. Ficou parada. Lembrando que quando ela sofre mais um ferido, ela abana as asas novamente. Nossa, eu vou ficar longe dessa vaca de novo. Caralho. Ninguém quebrou nenhuma parte dela aí, né? Ainda. Ninguém quis quebrar ainda nenhuma parte, todo não, mundo tá batendo. Teoricamente, quando você usa que eu consigo fazer com uma ação. O preciso e o capcioso é numa parte específica. Ah, é? Ah, é verdade. É. Então, desculpa, vocês tomaram, no caso, acho que vai ter destruído, eu sou que você tomou 2 dano dela. Destruiu sua luva, tá? Porque a cauda é golpe capcioso. Bem sucedido com esta parte, você também causa dano global, a todas as... no caso, você só tem as armas de foco. A sua arma tá quebrada também. Não tá quebrada não, toma 2 de dano. Ela tem 20 de durabilidade. Não, mas ele bateu danada pra caralho. Não, mas com a cauda ele só tomou pouco. Ele tomou 2 ataques de tal. 17 tomou foi. Dois de... Ah, então tomou tem 3, tá inteiro. Não, tomou mais 17. Ele tomou uma a mais que você. Ah, é? Ah, tá. Ele foi primeiro, tomou, aí agora vocês tomaram então de novo. Já foi. Que bosta. Então, mas beleza. Bem, tá dando. Mas tá marcando aí o que acontece se quebrar. Ela tá. Cara, dependendo do dano que você der nela, ela vai descer ali pro machucado 2 ali. Só que ela vai entrar em frenesi. Golpe poderoso feral agora. É a vida. Dedo no cu e gritaria. Se liga no rachixe. Se liga no rachixe, malandro. Rachixe. Mas 18 você vai ter... mais. Menos 4. Isso aqui virou um 4, não tive sucesso. Isso aqui não dá sucesso. É, menos sucesso. Galera, agora eu vou aumentar mais 2 aí, como vocês não têm harmonia. Então agora, a partir de agora, a dificuldade de vocês tá mais 6 aí. E a, o seu aumentou mais 2 também. Então, tá, então a gente tem mais 4 do na harmonia. E dois, é porque é, dois do amigo, é, você tem 6 e tem 5. Deixa separado só pra gente saber do que é. Ela vai... Pega um outro D10 aí. Penalidade nossa tá em 4. Ela vai... Ela vai dar uma... Ela olha pra você e ela tem 2 ataques. Ela vai dar um ataque... Pra diferenciar... Golpe poderoso em você, Jeff. Ela vem de mim, galinha. Você não deu dano nela, né? Então são 2 ações das 4, vai cair pra 2. Melhor rolagem. Foi ruim. Joga separados os dados, amor. Fazer. Você vai tomar 9 menos 1, 8. Você vai tomar 8. Só que o golpe poderoso é A vezes 2. Você toma 16. Tá. A gente não tem redutor de nada. Tem tempo. 14, nem vocês, nem ela. Pelo menos no kick play, não. Mas é legal, porque não tem SA, né? Tudo se acerta, tudo se bate. É diferente. Ferido 2, 14. Tá. Ferido 2, então você não pode usar resistência total e você não pode pagar o custo. Agora o que acontece? Você chegar a 3, você cai a 0 e fica lá. Meio que você já... Tá. Mix. Vou dar um golpe nela. Você tá por? É... Ligeiro. Ligeiro. Essa tem 4 ações, né, Tim? Sim. Você tá porva nela. Vamos matar esse pardal. Por favor. A galinha tá louca. Já joga um 2, ela vai virar frenesinho. Passa a galinha frenesinha. Ô, oh, caralho, eu não sei. 6, 8, 1. Tá, você tem. É, mas isso é que você vai ter que tirar 6 de resultado. Ah, você tira 2 de resultado. Eu esqueci de usar a minha passiva. Hã? Cara, você vai tirar 2 de 3 ali, por exemplo. Você ignorou uma? É, eu esqueci que eu tinha 3 ações. É, então ficou 6. Então prepara pra próxima. 3, 8. Não, 6 não, pelo amor de Deus. 6 é sucesso. Tira daquele. Ah, não, aquilo ali era um 3? Ele tem 6, 6 e 8. 6, 8. Ah, achei que era 3. Ah, e 1. Beleza. Então você vai tirar do dado ali, ficou então, um sucesso. 3, então ficou um sucesso. Beleza. E quanto de dano? 8 de dano. 8 de dano. 8 de dano. Caralho, hein? Essa vagabunda. Porém, minha luva tá danificada, metade de dano. Então 4 de dano. Deixa eu fazer uma perguntinha. Pode fazer. Eu tenho 3 ações. 3 ações. Eu fiz só 2. Sim. Faz as ações então. Gastei só 2 ações. Pode fazer, se quiser fazer, não tem problema. Posso? Pode fazer ataque combinado, porque ainda tem ação. Não, mas deixa ele terminar. Tá. O turno dele. Não. Então vou dar ataque poderoso nela. Tá bem, só 2 ações, ataque então, poderoso. É, ele tem 4. Eu tenho 4. Beleza. Se falhar, você fica exposto, né? Isso. 4, 4, 7. Tá, você vai ter que tirar menos. Menos 2. Menos 2 e você tem quanto de golpe? De poderoso golpe 1. Não, você tem golpe 1? É. Então você consegue deixar um 4 virar 5 e você tira o 4 e o 5. Isso. Como é que eu viro? Ali o sucesso quanto? 2, é 7. 7. 7. Sua arma tá quebrada, né? É. Dá 3 de dano. Mas esse foi poderoso. Poderoso. Poderoso é vezes 2. Vezes 2, então 12, vai dar 7. Dá o 7. Dá o mesmo 7. Ah, você vê que você corta ela fica ferida de novo. Você vê que ela. Você vai fazer uma ação antes, tá? Pode dar o dano. É, faz nela. A sua ação. Só que depois ela bate as asas, se é o custo zero, ela vai te afastar 3. Que vaca! Ela vai, só... como você bateu bem nela, ela vai te afastar 2 e ela vai te afastar 1. Pra não tumultuar, minha ação vai ser só preparar. Beleza, então você afasta 1 dela, você afasta 2 e você afasta 3. Tá. Terminou o seu turno, ela vai usar uma ação dela pra mover 1 pra trás. Então a 2 dela. Não, ele preparou. Preparei. Só pra não. Então ela move mais 1 de vocês. Tamires. Tamires. Não tem problema, eu ando 4 e fico a 3 dela. Beleza. No seu turno, ela vai. Quantos já? Você já, não, você já foi. Você deu um poderoso? Não, eu dei 2, 3, ela tem 4. Ah, né? Tem 4. Verdade. É que o outro custa 0, asas. Ela dá o trig e custa 0. É. Quanto tá a distância? Tô a 2. 2. 3. Ela dá um passo à frente. Pra ficar um de vocês. Eita, peixe! Opa, gostei! Yeah, ela entrou em frenesi. Tá? Ih, é por isso que ela veio pra frente agora. A vaca tá em frenesi. Agora é hora da gente bagaçar essa vaca. Sim. Você tem 4 ações. Mete um poderoso e um, sei lá, e um preciso. Você tem preciso bom? Não. Você tem 2 de preciso. Tem. É só o segundo melhor. Mas o preciso é 2 ações. Você tem 4. Ela tem 4 ações na frenesi. Mas ela vai andar. Ela, turno dela, tem 4 ações no frenesi. E ela vai usar as quatro ações agora. Ah. Ela vai dar dois ataques poderosos em vocês, tá? Mas ela vai chegar na com gente cauda. Primeiro? Não, ela já chegou no turno passado. Ela chegou no meu, ela foi um problema. Não, ela tá a um deles. Tá a um de distância. É, a cauda dá um. A cauda é um de distância. A cauda ela... Que vaca. Ah, é, uma pernada de distância. Não, não, não tem zero no alcance. Tem. Tem zero no alcance. Tem zero no alcance. Tá, ok. Bom, meu cutelo tem alcance 1, então eu tô alcançando ela. Você também. Você tá ao alcance dela, isso. Ótimo. Eita. Então, aqui a gente tá. Ela tem aqui, ela vai aumentar o golpe aqui. E ela perde 1 do amedrontado, então ela aumenta só 2. Ela dá 15 de dano em vocês, na primeira caudada. Você vê que ela tá brava. Vaca. Não, é... Ah, ferido 3. Nossa, eu vou atendir. Você vê que ele cai. Ferido 3. Ferido 3 também. Aí você vê que ela olha... Só tem eu lá atrás. Ela vai pra cima. Ela... Quanto de distância tá? 3. 2. 2. Você vai chegar. Ela dá um passo. E ela vai te dar uma... Agora uma cauda caspiciosa. Que capciosa, ok. Ok. Aí o capcioso dela é 2 dados. 2. Galinha desgraçada. Galinha desgraçada. Vaca. Vaca. Epa. Ela vai te dar 13 de dano. Não vai mais nada. Ok, hein? E aí ela dá 3 de dano na sua parte também. Na minha arma também. Sim. Ela atingiu suas partes. Vocês, como vocês estão ferido 3, você chegou ao seu limite, sua resistência permanece a 0. Você não pode gastar nem recuperar resistência. Se permanecer caído, então está fora de combate. Você é capaz de engatear ou falar em voz rouca, mas não pode gastar ações, realizar testes, não sei que seja ferido 3. Se forçar a barra, você pode tentar agir normalmente, mas alguma ação que cause dano, você morre instantaneamente. Vou forçar a barra. Se você forçar a barra e der um exposto também, acho que você cai à morte. Deixa eu só achar o exposto. Tem mais algum papel aqui? Não? Defeito? Não. Exposto. Vamos procurar o exposto. Ela tava um de mim. Só, é, só que ela tá, ó, 1, 2. Agora tá 2. Tá 2 agora? Ela andou perto da... Mas não, ela passou, tá 3. Passou ela, por mim, ela zerou tá e andou 1? Não, ela tá 2. Ah. Ela tá 1 de mim, tá, né? Tá 1 de você e 2 deles. Não consigo usar a porra do quarto limpo. Não, você tem... Tenho 4 ações, teoricamente. Eu tenho que forçar a barra. Mas forçar a barra não é uma ação. Não, é alguma coisa que eu vou ter... Eu vou fazer com penalidade e morrer se eu falhar. Isso. Mas eu tenho que gastar uma ação pra chegar nela. E você vai ter 3. E aí não dá pra usar o corte limpo. Por quê? É 4. 4 ações? Cara, aqui não... preciso dar uma lida, mas pra gente não perder tempo, eu vou pressupor que forçar a barra é isso mesmo. Você pode fazer uma ação, se falhar, falhou, beleza, não consegue mais, ele ia ficar caído só a gruvinha. Você tem meio que aquele respiro final antes de ficar desmaiadão. E morreu. É, morrer não morre, a não ser que ela vire e você te dê uma pisada. Aí, tchau. Ele te dá 1 de dano, você vai de arrasto. Mas, ou seja, se eu falhar, eu não posso mais forçar a barra. É. Forçar a barra é aquele... combate total. Pode ser que seja errado, pode ser, mas como não tá falando nada aqui, eu tô tentando achar, então vamos pressupor aí que... Vamos seguir. Que vai desse jeito. Mas pode ser também que se você der bom... Ó, ela tem 30 de vida. Segundo que o mestre... Então tá, então eu tô forçando a barra. Querer. A gente já tirou 60, pelo menos. Talvez um pouquinho mais. Tá. Então falta pelo menos 30. Ela já tá num estágio de frenesia. Então... Seria que é o ferimento do hoje, já. É... Vai lá, vai lá. Vou forçar a barra, então. Andei, uma ação. Sobraram 3 ações que eu tinha preparado na outra. Certo. Ai, 3 ações. Primeira ação, um golpe poderoso. E vamos. 17. Beleza, agora... Menos 6, são 11. Beleza. É que eu acho que forçar a barra, Jeff, você não consegue virar feral também, tá? Você tá tentando fazer um feral. É que eu não tô achando aqui, mas eu acho que aí é muito fumado. Porque forçar a barra, você tá caindo no capega. É. Eu acho que não faria sentido. Tentando então... mas não fala nada. Então eu vou pressupor que forçar a barra é tipo aquele último suspiro. Então vamos lá, vamos de novo. 3d6 e 1d8. 8. Bom. Menos 6, não, não, virou 2. Não, não, não. Não, não, não, não. Você não joga 3d6, porque às vezes você não tem sucesso. Ah, tá. Aí você pode tirar nos d6. Você precisa ter sucesso nos dois. Aqui você tá dando, na teoria, 8 de dano nela. D6 é o meu pior dado. Um 5 de sucesso. Ok, tem um sucesso. Só, mas tem que não dar mais. Eu tenho golpe, eu Faço isso aqui virar um 5 também. Só que você tem menos 8, né? Não. E aí eu tenho menos 4, menos 2 do amedrontado. Menos 6. Menos 6. Então se ela tirar 1, 1, já perdeu, já não tem mais sucesso aqui. Não, mas não precisa tirar assim. 2. Tira 2 e tira de 1 só. Ah, verdade. Mas tem um sucesso. Tem um sucesso. É, você tem um sucesso, sucesso e dá 8 de dano. E 8 de dano. Poderoso então, dobra. Dobra, é que dobra, não dobra mais que ele tava quebrada, né? É, então dá 8 de dano. Não, esse daquele... Dobra, mas cai pela metade. Isso, então, então 8 de dano. É o dobro da metade, isso. 8 de dano. Tá. Tem mais, aí, tenho mais uma ação. Agora essa ação vai ser um golpe capcioso. Golpe capcioso em parte, né? É. Em parte? É, numa parte. Mas teoricamente todo mundo a gente já bateu em parte. Porque eu só bato preciso. Ela não tá dando mais garra, que eu pressupondo. Ela não tá dando agarrada, a garrada dela é mais forte. Então não bate com garra, eu vou pressupor que vocês quebraram a garra dela. Agora ela então tem a asa ser na e perna. Tem a cauda. Dá na cauda. Botei na perna. Dá na cauda, ela não pra bate não com a perna. Pra não andar essa desgraça, tem garra. É, então aqui nas a partes não eu tá acredito que você não pode. Não, ela não só, é na cauda. Ela só pode a cauda e a asa, que é o que ela bate. É, como se você batesse na asa. Tá desarmando. A asa ela não afasta a gente, hein? É, mas na cauda ela não bate na gente, né? Então vai ser na cauda. Vamos lá, golpe capcioso. Ela é caldosa. Um dado. E tem um do golpe. Vamos lá. Opa, peraí. Ah, eu só tinha um sucesso. Um dado. É. Acho que a vida é um morango. É, eu acho que agora você não vai rolar, hein, amor? Mas vamos lá. Aí, ó. Ixi, mas vai tirar menos tantão lá. Aí não dá, agora morreu. Tem que tirar 4, 6. Mas é. Esse 4 aqui não é só quando a gente usa... Harmonia, não. Vocês estão com desvantagem porque o grupo não tá mais harmônico. Entendi. Não, peraí. Isso aqui é quando eu entro em feral. É, quando a gente... Não. Harmonia. É, vocês perderam porque vocês falharam o feral. Ah, tá. O grupo perdeu a harmonia. Okay. Isso vai ficar aí até vocês recuperarem. Qualquer situação. É. Então não deu nada aqui. Então você bem... cai. É e aí eu caio morto. Aqui fala que a harmonia no jogo completo mostra... Não, você tá vivo. Você só não consegue... Não, eu caí morto. Você não age mais. Não, você não age mais. Eu caí morto. Não, você tá ali engatinhando. Não, eu caí morto. Por quê? Você é um blefe. Eu tô parado, morto. Ele é, é tipo um blefe. Você vê que ele tá um peixe na água pulando. Fingindo eu dou, que tá eu morto. Dou o primeiro golpe. Ah! Aí o segundo golpe eu tento dar uma estocada na cauda dela e... Ah! Como se tivesse água que tá pulando. Ai, e caio. Tubarão. Eu tô fingindo que eu tô morto. Tá, ele tá morto. Vamos lá, na cauda também. Vamos lá, que ela tá... Na verdade eu falei, então eu tô desmaiado, né? Oito, eu tô. Cinco. Quatro. Beleza, deu sucesso aí. Então, mas eu tenho os 8 que dobra 8, menos 2 tal. E tal. É, então 8 de dano na cauda. Metade. A cauda já... Você deu da cauda também, né? Metade, não, falhou, metade, né? Parece que a luva então, tá, beleza, tá quebrada. Você vê que a cauda tá bem arrebentada. Aí agora eu vou dar um golpe poderoso nela. E vai que vai, Freud. Você tem que andar. Ela foi a 2 de você, né? Você não consegue dar o... Eu dou a 1 dela mesmo. Não, ela tá 2. Vocês estavam a 1, ela andou pra chegar na Tamiris. Aí eu andei 1. Você andou um, deu um golpe, capcioso. Ele é que ele tinha um... O meu é ligeiro, não, deu o dele um é ligeiro, ligeiro é um só. Ah, você fez um ligeiro. Ligeiro e um capcioso. É que você andou um. Você tinha ação preparada? Acho que não, né? No outro você bateu. Sim, eu guardei. Você guardou, então para o pau. Então são as suas últimas ações, né? Porque você andou, bateu e agora é poderoso. 3 e 4. 3, 4 e um 6. Você tem mais um, menos 5. Ainda assim já é um acerto. Mas você tem o menos 2 lá? É isso? Ah, menos 2 vira 5, golpe poderoso 6. Uhum. Beleza, 6 de dano. Você vê que ela, a cauda dela tá tudo arrebentada. Quebrou a cauda da vagabunda. Boa. Yeah. E aí eu também caio sem mais ações. Mais um ali. Não, mas você tá ainda consegue você. Fazer isso de novo no próximo turno. Tá com você. Tá comigo. Não, não consegue. Eles deram um. É só um turno. Último, último suspiro. Tá com você, filha. Ah. Salva a pão doce. Salva a pão doce. Acabou a bateria do celular, então. Seja feliz. Justo. Agora sou eu. Tá. Salva pão doce. O que é? iPhone? iPhone. Ah, então fodeu. É. Então eu vou dar um preciso nela. Vamos pra aventura. Eu lembro o que acontece agora. Vamos lá, eu vou dar um preciso nessa vaca. Ah, vocês mandando aventura aqui. Aí, olha. Não, mas eu lembro o que dá pra fazer. Dá um final que você não, tem, tem um final. É, você é o mestre, você eu pode. Tem um final legal. Ali. Sabe qual é o final? Vocês morrem tudo aí. A última vez que vocês veem é o urubu comendo carne. A pão doce lá morrendo. Pegando a pão doce, aí pega um pouco de um de vocês e começa a cozinhar. É com urubu. Vamos trocar, né? Você teve um menos. Você tem um menos 7, né? Não, tenho não, menos 5. Menos 5. Menos 5. Você para de me roubar, sua puta. Não pegou, né? Desculpa, esqueci, cara. Então vamos fazer assim, ó. Menos 2. Você deu que golpes? Eu dou o preciso. Preciso. É dois ataques, mas eu tenho 4. Então, menos 2, beleza. Tem um. Menos 2. Eu vou tirar. Eu tenho visto que é 5, tá? Parece 1 aqui. A gente vai morrer. Não vai não, não vai não. Calma. 2, 5, 4, 3. Vou tirar 4 daqui, ó. Beleza. Vai ficar 8 de dano. A gente vai morrer. Beleza. Tá, porque a minha arma tá inteira. 8 de dano. Por enquanto. Por enquanto. 8 de dano. 8 de dano. Beleza. Gente, vai morrer. Eu vou... A aventura mesmo fala, e se eles morrerem? E se eles morrerem? A aventura mesmo fala, por que muito será? Muito bom isso. Se a gente morrer, o bichinho come nós e a pão doce foge. É, parece que não, né? Ele junta todos e faz um sopão. Um sopão, né? Porque ele pode. Você fez uma ação só, né? Duas, é. Duas ações. Precisa duas. Aí eu posso fazer mais duas. Não, você não pode, Trintinho. Outro poderoso. Então, poderoso eu tenho um só. Ai, é triste. Como é que funciona se eu tenho um só e eu vou fazer feral? Eu não posso fazer feral? Você pode. Aí eu jogo só o D20? O D20 um só. Você tem um D6 e um D20, é isso. Seja feliz. Vai que vai, pior. D6 e um D20, seja feliz. Vamos lá, vamos tentar, né? É um 6 ali e um 20 lá. Não, a gente já tem. Vamos lá. Vamos lá. Ah, já rolou. Seria um bom dano. Seria um bom dano. Volta pro turno dela. Mas não, tá bom. Ela vai fazer 3 ações. Só que ela vai dar 3 ações em você. Tá? Eu sei. Ela vai te bater. Venha de leve. Vem de leve, é. Ela vai te dar uma pancadona poderosa ali. Ela tem 3 poderoso, 20. A gente vai morrer. Vai dar um poderoso em mim? Dano, né? Ela te deu 11 de dano. Ok. Não sei se você cai de ferido ou não. Não. Mas como é que tá com a cauda quebrada? É. Ela não fez o outro. E aí ela vai dar preparação. Ok. Preparação do pior. Esperando ali. O ataque de cauda dela tá assim agora, ó. Tá com a lagartixa, tá a cauda pulando pra todo lado e ela com o rabinho assim. Caiu pra um feridinho aí? Um ferido eu já tô. Ah, você foi pra um só. Tô no um só. Fique tranquilo. Não, tô tranquilo. Ah, você teve uma falha no outro, né? Então aumentou em 2 a... Fez um feral, é verdade. Então aqui é 6, né? Então agora você tá com 7. É, agora não compensa eu não dar feral. Não, tem que ser. Senão... Eu tudo ou nada agora. É. E a música tá no tudo ou nada. Tá. Mas não é do meu celular, né? Vamos lá. Eu vou dar um preciso primeiro. Boa. Boa, já tá acertando. Esse 1 fudeu, né? É, vamos virar aqui pra 13. 13. Eu tenho 1 de tiro. Eu tenho que tirar 7, né? E você mata ela? Sério? Tem que tirar 7? Eu tenho que tirar 7 do meu. E você não mata ela? Não, é, eu tenho que tirar 7. Mas não, calma. 6. Não, não, você não pode porque ele é 1, né? É o mínimo. Não, virou 0. Esse zero. Dado zero. Só sumiu. É, não, virou 0, sumiu esse dado. Sumiu o dado. E agora tem que tirar só 5. Não, você tira 1 do dado 1, ele vira 0. Existe o 0, no livro fala, existe o 0. É, é um, sério? É, tem o 0. Porque aí fica menos 6, aí eu vou tirar 6 aqui. Não. Não, tem razão, eu tiro 1 aqui. Tira 1 daí. E vira 5. E do 13. E do 13 eu tiro 4, então. Isso aí. Virou 9. Fica 9. Tá quase morrendo, hein? Caralho. Agora nasce é o segundo ataque. Agora o ataque é aquele jeito mesmo. Tem que, vai ter um que ser, vai ser um D6 ou um D20. Só nenhum. 26, hein, dadinho? Não, eu posso dar um capcioso. Não, você não preparou ação. No outro o cê... capcioso é 1. Ah, sim. Capcioso é 1. Capcioso é 1. Isso aí. Eu posso dar o... É, não, o capcioso eu vou trocar um D6, vai ficar isso, vai né? Vai ficar, é. É. 20, explodiu na culata. Aí volta o turno dela com 4 ações que ela preparou. Tá peste. Calma, acho não, que... calma, você tem que decidir se vai fazer um... É complicado. Ela vai dar 2 ataques poderosos em você. Venha. Com toda a raiva do mundo. 2 ataques nossa! Poderosos. Nossa! Vamos lá. Você toma 16 no primeiro ataque. Ok. E ela tá com incríveis 3 de vida. 3 de vida. Sobrando no grelo. Não, 4, né? 13 menos 9, 4. Segundo ataque. Ó, caiu pro segundo já, hein? Opa, 6 aqui. 11 de dano. Ai, 5 de vida, ela com 4. 11 de dano? 11 de dano. Tem certeza? Se cai, você tem 1 de vida. Não, porque ela tem redutor de arredondado. 1 de vida? Eu vou ser bonzinho, não vou tirar o 6 pra virar o 5. Vou deixar o 5 de vida, eu gosto de emoção. Eu tenho 1 de vida! Só que ali se falhou, você tem que aumentar, né? Lembra disso, aumentei mais 2 de novo. Verdade. Foi pra 9, então? Não, tá em 8. Mais 1 do aumento da montada, você tem 9. 9. Você precisa acertar. Fui bonzinho, não tirei meu 6, hein? Fiz ver só o caos. Aquela emoção! Os caras ficam, você vê os dois... Giro, caindo, e você lá... Talvez aconteceu isso com a Bíblia. Ele de frente com um cão infernal. Era o turno dele, cão infernal com 3 de vida. O que, que ele fez? Eu vou tomar uma poção. Essa poção que eu peguei, eu não sei o que, que faz. Era um líquido transparente. Fogo grego. É nada. Toma fogo grego. Bem, você tá um de mim, né? Não, agora é ataque. É o que você não, queria. Não. Você sim, tá... eu tô grudado, só a dano, só a arma causa metade. Não. Tirar. Por que não causa? Porque se minha arma tá quebrada, a única diferença é que eu não tenho o alcance. Ó, oh, bom demais, hein? É isso mesmo? Deixa eu ver, não, deixa eu ler tudo, vai. Eu causo um e eu tal. Não, vou fazer assim, ó. Eu conserto ela. Eu faço uma regeneração. É que pra regenerar você tem que ter um sucesso no... Custa um sucesso, não sei, até se eu recuperei um... É, você um tem que fazer o traço, você tem que jogar um teste, depois aí você tem que tirar um destado de sucesso pra fazer. Entendi. Esse traço. Então vamos tentar, né? Eu vou jogar 2d6, eu vou... Ataque, preciso. Ataque preciso. Beleza. Eu vou dar 3 de dano nela, meu bem. Tá bom, é isso. 4, 4. 4 de dano. Você dá 4 de dano. Aqui vai, vai, que vai. Tá tranquilo. Não deu nada, agora deu tudo nada. Agora que você tá no mundo de vida, agora vamos ver como termina essa aventura. É. Calma. Tô calmo, você tem menos 8 pra tirar aí. Eu tenho menos 8, mas eu tenho... Tem um 20 nesse dado aí. Tem um 20 aqui. Esse dado é 3, bom, vamos lá. 14, vamos lá. Calma, ó. Vai virar um 5 porque eu preciso de um sucesso. Matou ela, matou ela. Tirou 4 daqui e virou 0. Se você nem arrumar, matou ela. É, porque você precisa tirar daqui, sucesso, eu preciso de 4. Da você vai tirou ver quatro, tudo arrebentado, 10. Você olha os seus parceiros, você vê a pão de mel ali. Pão doce. Pão doce caindo, eu falei bolinho, mas é o pão doce. Tudo caindo, meio que chorando, tudo arrebentado. Você acha que não vai dar tempo? Você vê o crocodilo. Calma, o pão de mel! O tubarão, ele abre a orelha, ele dá uma piscadinha assim pra você. Ah, pão doce! Você vê o besouro fazendo. Aí você tá toda arrebentada, caindo sua arma truncada. Aí você vê que ela vai te picar no que ela bica, você vira assim, você deu que ataque? É um tiro com maçarico. Você ataque, aí quando ela. Porque ela era muito grande, né? Você tava assim, quando ela virou, ela olhou a boca assim. Aí você tum, você deu bem na boca, cara, você explodiu, plá. Cai bico voando. Parece aquele negócio do Pato Donuts que fica voando o bico e coloca na nuca. O bico dela virou no. Cai, você vê que ela cai desmontada assim. E aí você corre em cima da pão doce primeiro, toda arrebentada. E aí você desce. Pão doce morrer, você corre, vê. Né? Então lá fala que ela pode morrer. Mas aí. Eu tenho você cura. Vê tudo arrebentado, eu você tenho começa cura. A tentar fazer alguma coisa de alimento, você vê os outros caindo, você se preocupa com a pão doce, não quer saber dele, você vê que eles precisam. Foda-se, eles não devem atrás da pão doce. Isso, salva pão doce, come nós. E aí vocês voltam e fazem um banquete. Com a pão doce. Com a ave. Que era capão doce. Capão doce! Faz todo esse trampo, pão doce morre, a gente come a pão doce. Vocês então, conseguem, a hora é essa, né? A diferença é que a gente se afiçou a ela. Na regra, vocês ajudaram a criar ela, alguma coisa. Vocês pegaram aqui um... Caralho, por um de vida nessa porra. Por um de vida. Mas se você comeu, você ganha dentes de tubarão. E aí eu... E aí depois eu... Eu quero saber como você foi o único sobrevivente que curou. Como que você vai cozinhar um monstro? Olha aí, vamos pegar no aleatório que eu quero ver como é que eu... Agora não é aleatório. Não! Agora eu quero que você descreva como você vai cozinhar, olha. O que está fazendo para preparar a refeição, o que mais você está servindo nesse banquete, como está essa refeição ligada ao seu passado, e na próxima vez que você comer essa refeição, do que você se lembrará. Nossa. E aí depois as perguntas que você faz pra mim, quantos níveis do monstro você de estilo, habilidade e traço. Ok. Na teoria você ganharia mais um... Abre a sua ficha, vocês, né? Você ganharia um poderoso dela até uma próxima refeição. Você ganharia um poderoso dela até sua próxima refeição. Matamalu. E você ganharia mais um, acho que capcioso dela até sua próxima refeição. Então vai uma pergunta de cada vez que eu preciso raciocinar. Vamos lá. Como você está cozinhando esse monstro? Como eu estou cozinhando esse monstro? Lembrando que vocês ainda tem um pouquinho dos ingredientes pra fazer. Esse é com meu potatoes. Com batatas. Né? Eggs a gente comeu todos? Eggs comeu todos, mas eu tenho um pouco de mel ainda. Tem um pouco de mel. Vamos adocicar essa você carne. Você vai fazer como, prepara? Eu vou fazer... Esse mel vai ser molho pardo, né? Porque tá cheio de sangue. Tipo churrasco. No rolete. No roletinho ali, okay, porque ela é uma ave. Vocês começam a observar, vocês olham ali, assim, ela vai, enquanto ela, todo mundo vai se curando, pegando aquele ar, né? Vocês iam pôr um doce, tudo um pouco recuperado, machucado, vocês dão uma cor. Aí vocês olham pro lado, você vê que ela pega um pouco de graveto, um pouco daquele lugar queimado que já tava. Ela coloca umas pedras. Aí ela começa a mexer na arma. Arma idiota, pá, tira a bala. Aí você vê que ela dá um... Ela pega um fogo ali. Ela coloca dois gravetinhos. Ela corta o bicho grande, ela começa a olhar. Ela anda pra cá, tira aqui. Ela vai pra cá, mais 4 metros. Você fica olhando, porque o bicho é grande. Aí ela tira uma parte ali, começa a depenar. Ela olha o tamanho da fogueirinha. Aumenta. Aí você vê que ela pega de novo, ela anda nas passadas, coloca ali. Aí ela olha pra vocês, alguém me ajuda aqui? Aí vocês vão lá, ajuda, coloca. Aí você vê que ela já tá todo depenado. Aí você vê que ela começa a passar um pouco de mel. O frango com mel é bom, mano. Aí você quer mais vai fazer? Eu acho que isso aqui é mostarda. Não, obrigado. Vou colocar junto, pegar um pouquinho de batatinha. Vou fazer... Uma batata. Tá ótimo. É um necessário. Você não vai comer o negócio inteiro. Corta as batatas. Corta as batatas ali. Se tiver, eu pego um pouquinho de pimentajão aqui. Pimentajão, sei lá. Tem uma pimentajão aí. Pimentajão é meu tempero típico. Ponho por cima. De acompanhamento do que tem. De acompanhamento nós temos um pão cozido no vapor. Pão cozido no vapor. Pode usar esses temperos aqui também. Pode usar o tempero. Pimentarca de erva. Você tem semente de erva doce também. Sementinha de erva doce, bom, fica bom no frango. Achei essas lagartas aqui. Fazemos no espetinho. Espetinho de lagarta, de acompanhamento de lagarta. Como essa refeição está ligada ao seu passado? Hakuna Matata, velho. Ok. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ela está ligada ao meu passado porque eu já aprendi muito com os pássaros. Porque foram eles que me ensinaram como apanhar as frutinhas vermelhas das árvores. Ok. Então agora, essa refeição me mostra que os pássaros me ensinaram que vale a pena lutar quando você tem amigos ao seu lado. Ok. Aí você faz essa entrega matando um pássaro mesmo? Pois é. A gente pega as habilidades dele, então é um jeito de... E aí vocês se deliciam de um banquete e voltam a uma fogueira sobre aquele cansaço. Sobre aquela contemplação das estrelas na noite. Ó, Harry Potter, Avada Kedavra. Avada Kedavra! Não, porque é assim que todo mundo tá. E aí vocês aproveitam de todo aquele negócio, recuperam a harmonia do grupo. Vocês se sentem satisfeitos. E mais uma caçada contemplada. Depois de alguns dias, um pão de mel. Que é o pão doce. A pão doce! Não. Sai correndo pela mata novamente afora. Sai correndo, caralho. A última vez deu bosta. É. Filho da puta, fica aqui perto. Aí, finalizamos a aventura. Que da hora. Muito bom. É uma short. Eu te dizer, muito bom. Adorei. Legal, gostei do. Legal demais. Quero ver quando. Tiver completo, porque tem uns baralhos de bioma. Cada bioma tem uma dificuldade, tem coisa de ingredientes. Legal. Aí deve ter muito mais. Lógico, vai ter muito mais regra de como fazer alimento. Tem uma carta que tem mais de 70 baralhos de alimento e tem as comidinhas que elas dão. Você começou, a primeira coisa que vem na cabeça, Ragnarok, velho. Não, é animal, velho. Eu achei muito bom. Quando o Jeff mandou, eu comecei a ver, nossa, eu preciso. Eu falei, Jeff, eu quero saber, né? Vai jogar isso aqui ou você vai jogar, porque eu achei animal. Cara, surpreendentemente bom. Pois é. Divertido. O esquema pra de ação é que, lógico, quando chegar o livro, mas o esquema dá pra. Foi o que eu falei, dá pra fazer uma campainha. Dá. Porque o seu atributo, vocês ganham. Eu li que na hora de construir, você ganha skills. Você escolhe 3 skills pra ficar com 1, o resto é zerado. Isso. E atributo é 1 com 2 com 1, 1 com 3 e 1 com 2. É isso de atributo. Então toda vez que você mata um bicho, você consegue às vezes aumentar um de atributo ou não. Porque se o bicho for fraco, você não, tem. Não tem. Nesse jogo do Kickplay só tinha a ficha do Pardal aí. Não tinha dos outros. Então não dava pra saber da aranha as coisas. Mas se você pega um bichinho fraco, vocês não pão nada. Vocês só fazem a refeição, pega as coisas. Ou às vezes ganha uma habilidadezinha, né? Música bem. É, o alimento, tipo, o alimento é o tempero. Isso. Cada tempero que nem você não viu o mel ele cura 10 resistências e tira um ferido. Que bom. Quando vocês fazem acampamento, o acampamento só não tira ferido e alguma coisa. Então tem alimentos que tiram ferido. Eu gostei que não tem esse esquema de CA. Quem que a gente tá comendo? O esquema que não tem CA eu achei muito interessante. O esquema de você passa, depender, né, do dado de ação pra ter. Não importa se você teve um dado 20, mas você não teve nenhum sucesso. Cara, é muito legal que você fala. Acerta, né? Ou você teve muito sucesso, só que você teve um dado 4, você teve um sucesso, tem penalidade. É. Cara, e achei... tem uma questão de gerenciamento de recursos, porque você vai, joga as penalidades pra cá, os bônus. Exato. Pra conseguir e as ele coisas. Fala que o único recurso mesmo no jogo é o esquema do ingrediente, quem for cuidar, que é a única coisa esgotável. Sim. E durante o jogo você tem que ir tirando, porque acabou o ingrediente, você não consegue fazer mais a refeição. Então o esquema de você. Na teoria, o jogo ele é um D&Dzinho, é uma fantasia, não tem jeito, fantasia acaba fantasia, mas ele tem esse esquema de cozinhar que é legal, que não tem que vou comprar poção na cidade de Opa, não. Cara, da hora. É ingrediente, tem a caçada, você tem os biomas ali, as. Que cara, jeito, tem uma travessia isso difícil. Isso vai dar um gancho pra um roleplay tremendo. Animal, animal. É que nem o Kickplay, ele falou, cara, vezes o Zumbido não tem aqui, não tem lá, mas você consegue misturar infinitas coisas. Eu achei animal. E aí o Kickplay que vem vai ganhar, vou ganhar um avental do Urifest, tem um avental, tem os dadinhos, tem um avental. Eu ganho a sacola, o avental, aí tem os dadinhos, ele é customizado mó da hora, tem os baralhos de criaturas, mais de 65 criaturas, mais de 65 biomas, o livro, o escudo de narrador, mais algumas coisas lá, que é o kit lá, que é o X-Tudo. Muito tem as top. Coisas. X-Tudo! E aí, se bater as metas, eu tava falando pro Jeff. Os nomes dos apoios é tudo assim. É, a cara da Tritinha, que é o X-Tudo. Bom, e se bater as metas, você ganha... Vai, eles vão fazer a meta fora do país, eles fazem os bichos, os biomas. E no país vai ser votado quem patrocinou o Discord, os biomas brasileiros. Então, ai, tanto criatura cara. Quanto o tipo, a gente vai escolher. Tipo, a Amazônia e eu quero ter bichos, tipo, mula sem cabeça. Tipo, cara, vai ser coisa cara, assim. Você, imagina você chegando, por exemplo, no Brasil, e você pega, sei lá, uma região do Nordeste. Você é louco! Sei lá, daí você coloca para o pessoal procurar os ingredientes para poder cozinhar. Não. É tudo comida típica. É foda, velho. Vai ter lugar vai no ter deserto. Calango de fogo. Vai ter, tipo, é a Amazônia. Aí a gente que. Quem deu. Calanguinho e pão de queijo. Quem patrocinou lá, quem investiu, aí a gente tá no. Eu tô no grupo do Discord lá que vai começar as votações. É 100 mil, 120 e tal. Aí se chegar nos 320, que eu acho bem difícil, porque não. Sim, mas tem 30 dias. Aí vai ser impresso físico. Se não, é tudo digital. Mas foda-se, eu imprimo e, mano, da hora. Mano, é animal. Eu gostei demais desse joguinho. Quando eu li, eu falei, cara, é muito diferente. Arrumar as panelas, o Google vai fazer as refeições. E é da hora, porque as refeições tem imagem, é legal. Você faz uns negócios assim, cara, os cartinhos. A panqueca deu mó fome na hora que eu vi a imagem ali. Cara, é panqueca de anime. Desenho de anime. Desenho de anime. Na hora que o Jeff falou, ah, eu tô aqui, eu começo a fazer aqui. Me vem essa cena de anime pastelão. É, né? Aquele cara, o bobão que fica olhando e vai funcionando em tudo, enquanto os outros personagens. Mano, conversam. Eu pensei o Sanji fazendo as coisas no One Piece, ele cozinhando. Fazendo as comidas. Bem loucura, mistura isso, aquela panelona. Cara, animal. Animal, gostei cara, demais. Muito legal. Show, curti. Valeu a pena. Fiquei, pode ficar com as fichinhas com vocês aí. Valeu muito como a recordação. Pena. Legal. Ah, cara, eu gostei. Já botaram os dadinhos pra cá? O laçado é muito bom. Vocês podem falar muito o que for, mas essa mina aqui é a mais roubada, eu acho, porque é a única que tem ataque à distância 3 nessa porra. O laçado eu acho que tem. Ah, não, ele tem o barbante. É. Ele tem custo 3 de resistência. Escolha qualquer um desses. Usar o barbante para se aproximar uma pernada da criatura ou usá-lo para puxar. É o Yolehi mesmo. É. Puxa ou ele aproxima. Cara, esse aqui é muito bom. Ele tem camuflagem e ele tem numa bocada só. Coma qualquer número de ingredientes e restaure um valor de vida igual à resistência. Você não recebe nenhum efeito de comê-lo por resistência. Esse aqui tinha que estar junto com aquele. Pra ele usar as quatro ações sem precisar se mover. Esse ele tem... puxa Nossa, esse bate. Esse tem fluxo de movimento. Você toma 5 de resistência, só que você ganha uma ação extra. Isso é bom, hein? Sentidos aguçados, se você for o guia, você tem vantagem na primeira rolagem durante o evento. E perseguição no predador. Caso se aproxime de uma criatura, você tem vantagem em seus testes para atacá-lo até o final do próximo turno. Não, bem legal, cara. Animal. Agora é legal quando tiver de joga, porque aí sim. Vocês montarem de vocês é mais legal, né? As clássicas. Ah, ficar... com certeza. Como que vai ser a origem dos pratos. Não vai ser tão diferente, mas tudo bem. É. Como não vai ser tão diferente? Não vai ser tão diferente. Eu gostei de tacar a distância. Fire Ring já me mostrou que é uma coisa boa. Vou implementar.